A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje é um programa que eu tinha prometido há muito tempo atrás. Hoje é um dos programas que eu acredito que vai entrar pra história. Hoje é um programa que vai ser uma... Como é que eu vou dizer assim? Hoje vai ser uma celebração a um dos meus grandes professores. Um dos meus mentores. Ele que... Se você é ouvinte, gosta da Sociedade Primitiva, agradeço a esse cara, porque ele foi um professor pra mim. Em alguns momentos, ele foi pai também, porque os conselhos, enfim. Ele foi o norte de muita gente. Ele é referência, e muitos dizem que ele mudou, que a história do Brasil foi mudada por culpa dele mesmo, por causa dele. Inclusive, existem muitas teorias, e a gente vai chegar nisso. Hoje, nós queremos fazer uma celebração a Luiz Carlos Alborguete, o Dalborga, que realmente mudou a história da comunicação. Ele tinha uma comunicação única, não adianta tentar imitar, que não fica legal. E hoje quem vem participar aqui, a gente só traz o top do top. Então, eu pra falar de Alborguete, eu fui atrás do top do top do top. Pra falar do Alborguete, eu trouxe o dono do maior canal de acervo de Luiz Carlos Alborguete, não maior em inscritos, mas maior em material e em conhecimento, que é o nosso amigo aí, meu amigo aí há alguns anos, Sérgio Pereira. Fala, Sérgio! Boa noite, Hernani, boa noite a todos os nossos ouvintes aí, então tudo certo aqui de Santos, São Paulo. Meu irmão, vamos por etapas, porque hoje você vai ser sabatinado e vai ter muita coisa e vamos ter que falar muita coisa. Primeiro, antes de tudo, vamos começar logo com o Merchan. Porque, para as pessoas que tiverem interesse, o seu canal é considerado o maior acervo com relação a materiais do Alborguete. Quem quiser conhecer Alborguete, quiser ver os vídeos e conhecer, aonde que a pessoa acha o seu canal? Eu vou deixar na descrição, mas é só para já ir adiantando aqui. Qual que é o seu canal no YouTube? E quem quiser conversar com você de repente, tirar alguma dúvida, alguma coisa, porque você conheceu o Dalborga, quais são os seus canais? Vamos lá. Então, começando pelo YouTube, né? Meu canal no YouTube, assim, acontece que o Sérgio Pereira lá no YouTube, né? Então, digitando, né? Sérgio Pereira, tem vários homônimos, mas ali, vocês vão ver pela minha foto, acho que tá aparecendo isso aqui, no perfil. Não, aqui não, aqui é só áudio. Não, então, e assim, falando de, por exemplo, outros sites, né, que também são redes sociais e tal, assim, eu já falei do YouTube, então falando do Facebook, então vocês digitem lá Sérgio Pereira, né, também. No caso do Instagram, mais fácil, porque tem um endereço direitinho, que é assim, Sérgio LAGP, entendeu? Que assim, é porque é a sigla do meu nome, então é Sérgio L de Luiz, A de Augusto, G de Gil, P de Pereira. Né? E deixa eu ver, falei do Facebook, do Instagram, do YouTube, basicamente é isso. Bom, Sérgio, vamos por etapas, é muita coisa. Hoje o programa não tem limite aqui de horário, porque pra falar de professor, a gente tem que falar. Esse aí foi o professor milhares, quiçá milhões de pessoas. Vamos por partes, que é muita coisa. Vamos entender o seguinte, antes de tudo, a partir de quando que você se tornou realmente um seguidor, se eu posso dizer assim, do Dalborga. E da onde que veio a ideia de você criar um acervo pra ele? É, conta um pouco assim, mas resumido, certo? Tem muita coisa. Resume um pouco. Como é que veio a sua história, o seu vício? Sem spoiler. A gente já sabe que você se encontrou com ele, mas calma lá. Segura o spoiler primeiro. Antes de tudo, ó, da onde que veio o seu fascínio pro Alborguete? Então, no final dos anos 90, eu ainda era criança, tá? Mas eu cheguei a ver, né, o Alborguete na CNT, que na época era retransmitida aqui no estado de São Paulo pela TV Gazeta. Agora não é mais, não sei, é outra repetidora, sei lá. E aí, né, enfim, vi o Alborguete, vi alguns repórteres e tal. É como eu falei, eu ainda era criança e tal. Mas assim, em 2006, em março, né, março de 2006, aconteceu o seguinte. Eu tava assim, mexendo, né, na internet, naquele, o MSN, né, que era o mensageiro, como falava, né, o Alborguete. E aí um amigo meu de Maringá me mandou aquilo que na época, né, tinha acabado, era uma grande novidade, que hoje em dia seria considerado uma coisa ridícula, que assim, né, um trechinho de, sei lá, 2-3 minutos, que era o que dava na época, de áudio, né, de um programa lá, que aliás, depois é que eu fui descobrir, né, retroativamente, que era o programa de estreia do Alborguete na internet, sem imagem, né, não tinha câmera e tal, porque inclusive só para, é importante explicar isso, assim, como é que era o negócio, né, quando que era rádio, quando que era TV, muito simples, era um negócio bem mambembe. Então assim, quando tinha filmadora, era TV, quando a filmadora pifava, alguma coisa assim, era rádio, né? Então basicamente era na base do que tinha, né? Então assim, mas enfim, nessa ocasião, né, a estreia do Alborguete foi do estilo rádio, né, sem imagem. E aí assim, enfim, ele a mil por hora, aquela história toda, né, virada no girar, ela tá assim, aquela, aí acontece que, aí eu fui, eu já tinha, né, escutado aquela voz, sabe, porque eu tinha na época, agora nem tanto, mas na época assim, eu tinha uma memória auditiva e visual muito boa, assim, então eu me lembrei claramente que o timbre da voz, assim, eu falei assim, ah, ué, eu já escutei esse cara, né, aí, entendeu, mas achei interessante e tal, né. Porque, né, nessa época eu já estava com 21 anos, né? E assim, acontece que, bom, aquela coisa, né, o estilo dele, né, que era, que nem ele sempre falava de uma reportagem, que acho que numa das ocasiões que eu fui na casa dele eu vi, assim, né, escrito lá, acho que, não sei se era Folha ou Estadão, um dos dois, falando assim, um cara escreveu lá, né, assim, o Borghetti é o Satã via satélite, né, ele faz o Afanásio Jazá de parecer a Xuxa e o Tim... como é que fala? Não, falando já sabe, parecer a Xuxa e o Gomes lá, como é que é? Gil Gomes, parecer o Chapeuzinho Vermelho. Realmente isso estava escrito, não é exagero dele, viu, jornal? O recorte. Vocês que estão no iogurte, limpa o ouvido agora. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasília, puta que eu pariu. Puta que eu pariu! O senhor não dizer que eu sou louco, que o Alborguete é um chapado, que o Alborguete é uma merda, que o Alborguete caga e não limpa o cu, que o Alborguete trepa e não limpa o pau, que suja a cueca. O Alborguete! Eu que criei esta merda no rádio brasileiro! Eu que criei o primeiro programa policial na história do rádio. Tanto é que o Estadão de São Paulo me homenageou, dizendo que os outros programas parecem a Xuxa. Uns parecem a Xuxa, outros o Chapeuzinho Vermelho, dando pro Lobo. Dando pro Lobinho. Então acontece, voltando pro Borghetti, uma coisa que sempre me fascinou é que o Alborguete tinha, e poucos repórteres policiais, não estou dizendo que era só ele, mas pouquíssimos repórteres policiais têm ou tinham isso. Por exemplo, na hora que o Alborguete contava, por exemplo, uma coisa que eu sempre notei que era a predileção dele, que era crime passional, mas assim, aquela velha história, o cara descobriu, né? O cara estava invocado, achando que a mulher dele estava vendendo a marmita para fora, aquela história toda e tal. De repente o cara chega em casa, né? Dá um jeito de sair do trabalho antes do horário. Chega em casa e encontra a mulher dele pelada na cama com, né, com um cara lá, né, o Ricardão. Quer dizer, bom, tá bom, o cara mata os dois, sei lá o quê, né? Tá. Enfim, mas uma coisa é eu, você, Nani, sei lá, outra pessoa contando e tal. E outra coisa é o Alborguete. Então assim, ele contava a história de uma maneira que é como se fosse um narrador de futebol, né, no tempo antigo. E mesmo antes, né? Assim, que antes do surgimento da invenção, né, da TV e tal. Então, assim, você fechava o olho, você via o jogo. Então, assim, entendeu a questão? Basicamente é isso. Então, tem pessoas que sabem contar uma história, e no caso do Alborguete era, principalmente histórias, né, relacionadas a crimes e tal, né? A crônica policial. E tem gente que não sabe, não adianta. Né? Bom, o Sérgio, vamos por partes. Uma confusão que as pessoas fazem muito sobre o Alborguete é a questão que 99% das pessoas pensam que ele nasceu no Paraná. Não, o Alborguete nasceu em Andradina, que é estado de São Paulo. Inclusive, não sei se você lembra disso, mas ele tem uma história que ele contava com que... Ele era amigo do Hermano Henning. Esse Hermano Henning que vocês veem na televisão, não vem mais porque ele saiu, mas ficou por muitos anos. E que é o Hermano Henning, que é filho desse... o Hermano Henning é pai desse narrador de futebol, que é da Esporte Interativo. E ele disse que era amigo do Hermano Henning e que... ele conta das histórias. Inclusive, Andradina é do lado de Araçatuba, que ele dizia sempre que era a terra do Bolinha. E as pessoas sempre acham que... E do Faustão. E as pessoas sempre acham que ele nasceu no Paraná. E, na verdade, ele foi abraçado muitos anos depois. Porque o programa dele estourou no Paraná. Com relação à infância dele, essas coisas... O que você sabe sobre a infância dele? As histórias que ele tem da infância? Da infância e adolescência? O que eu sei sobre a infância, adolescência, juventude, não é muito. Porque, assim, o que eu sei realmente é que... Então, ele falava muito de quatro cidades que ficam, né, ali, né, perto de Araçatuba, que é uma cidade maior, né? Então, assim, ele me falava muito de Andradina, nessa entrevista ele falou, né? De Andradina, que foi onde ele nasceu, Valparaíso e Guararapes. Se eu não me engano, veja, ou é, eu vou falar o que eu vou falar agora, assim. Esse negócio do Hermano Henning, ou era em Guararapes ou era em Valparaíso, uma das duas. E eu me lembro que o Alborguete falou pra mim, né? Eu tenho gravado isso. Que Guararapes, eu acho que era Guararapes, tenho quase certeza, era dividida, né, por uma linha de trem, né, uma linha ferroviária. E o Hermano Henning morava, mais ou menos isso, o Hermano Henning morava para baixo da linha e o Alborguete morava... Verdade, Sérgio, verdade, a linha do trem, verdade. Então, se eu não me engano, tenho quase certeza, em Guararapes. Então, como eu falei, o Hermano, né, morava para baixo da linha e o Alborguete morava para cima da linha, entendeu? E aí, assim, o que eu sei, que tem tudo a ver com o que nós temos que falar agora aqui, né, nosso objetivo, é que o programa Cadeia foi criado por ele em 1968 na Rádio Tabajara de Londrina. Não sei se ainda existe essa rádio. Entendeu? Inclusive, Sérgio, tem um povo que pelejou, Sérgio. Eu queria saber o que você sabe desse assunto, porque você conhece muito. Teve um povo que pelejou, porque ao começo do Alborguete no rádio, pouquíssima gente sabe disso, ouvintes. Sim. Gente, o Alborguete começou com fazendo rádio novela. Rádio ator. Como é que... Será que tem gravações disso ou você acha que não encontra mais, Sérgio? O que você acha? Então, aí entra aquela questão que tem a ver... É uma coisa, inclusive, cultural, né, no Brasil ainda. É uma pena. Mas ainda é assim, geralmente. Veja, não deve ter... É claro que, veja, é lógico, né, que eu gostaria de dar uma de poeta aqui. Falando, ainda tem bastante. Veja, olha... Das duas, uma. Ou as fitas foram reaproveitadas, ou então as fitas simplesmente apodreceram. E quando eu digo isso, estou dizendo assim, não estou falando de, sei lá, qualquer rádio na qual ele tenha trabalhado décadas atrás, entendeu? Mesmo essa rádio Tabajara de Londrina, supondo, porque também tem um detalhe, veja, se essa rádio não existe mais, então, veja, pode até ser, o que deve ter acontecido, sei lá, né, sei lá, para se desfazerem lá, né, já que a rádio, vamos supor, né, que não existe mais, pronto, vendeu as fitas a preço de banana, e aí foram reaproveitadas. Só veja, eu não estou dizendo que não tem nada, só estou dizendo que, assim, não, é impossível, mas é improvável, né, a probabilidade é residual, infelizmente, pelo seguinte, inclusive, assim, ele comentou, né, que ele trabalhou, mesmo aqui no estado de São Paulo, ele falou nessa entrevista que ele me concedeu, de várias emissoras em que ele trabalhou. Só que, assim, essa velha história, né? Né, a falta de cuidado com aquilo, que certamente, né? Entendeu? Se é que a emissora ainda existe, né? Ou então, né, como eu falei, foi reaproveitar, sabe, as fitas. Então, assim, dificilmente, né? É claro que, veja, é lógico que eu gostaria que alguém encontrasse alguma coisa, mas não é impossível, mas é improvável. Bom, o Sérgio, vamos voltar lá. Aí então, ele é. O Alborghetti é descendente de italianos. Inclusive, tem um momento onde ele disse que tem uma parte da família dele que ainda mora na Itália. Não, sim, porque veja, a mãe era brasileira, mas o pai dele se chamava Lorenzo, né? E era de Bergamo. Entendeu? Ah, então, certo. Então, por exemplo, outro dia eu tava fazendo a minutagem do Cadeia. Eu vou só explicar isso, né? Porque os ouvintes não sabem. Então, assim, eu tava, né, marcando ali, né, do minuto tal até o minuto tal, cada, né, notícia, cada crime, aquela história toda. Eu pego um caderno aqui em casa, faço isso, tá, pra, né, fazer os cortes depois do Adobe Premiere tal, e postar, né, no meu canal. Então, eu tava escutando, né, novamente, né, calhou de ser um Cadeia sem imagem. E aí o Borghetti falando que, assim, depois eu vou ver, né, que, enfim, ele falando que tinha parentes dele, né, primos, sei lá, que mandavam cartas, quer dizer, imagino que fossem pessoas até idosas, né, que mandavam cartas em italiano, né, eles não falam português, tal, pelo que eu entendi, né, e aí ele falou que tinha até um padre amigo dele que sabia italiano, ou ele próprio era italiano, tal, então, né, tentava ali, sei lá, dava jeito de traduzir as cartas para ele conseguir se comunicar, né, com os primos, tal, entendeu? Isso é fato, o pai muito legal. Italiano, né? Muito legal, hein, cara? Então só para fechar esse assunto, o pai dele era italiano, de Bergamo, né? E ele se comunicava, né, através de cartas, alguma coisa assim, com primos dessa cidade. Eu nasci em Andradina, no estado de São Paulo. Nasci lá, na terra de um dos maiores estadistas da política brasileira, senador Auro de Moura Andrade. Me espelhei muito nele para ser 5 vezes deputado, uma vez vereador e 4 vezes deputado estadual aqui no meu Paraná. Meus pais tinham 2 serrarias, uma em Valparaíso e uma em Andradina. Meu pai era contador italiano, veio da Itália, conheceu aqui a minha mãe em Andradina, se casou, nasceu eu, a Miriam e mais 2 irmãs. Todas são professoras, a maioria dos meus sobrinhos são advogados, 3 advogados, 1 promotor e 1 juiz, 1 dentista e 1 médico. Tenho, como já disse, já tenho 3 irmãos, né? Quais seus nomes? A Zica, que é professora, a Wanda é professora, a Miriam é professora. A minha infância eu passei em Guararapes. Entre Guararapes, Araçatuba, terra do irmão Henning. O irmão Guararapes era dividida por uma linha de trem. O irmão Henning, que está no SBT, morava para baixo da linha. E eu morava para cima da linha. E eu e o irmão tinha um programa na Rádio Difusora de Guararapes, que era do meu primo, Eulálio Cruz. Hoje não é mais, que ele faleceu, etc. E ali nós começamos a nossa vida no rádio. Em Araçatuba estava o falecido Bolinha, o Faustão, uma grande gama que estava no rádio, aí que foram para a televisão, foram para outras emissoras de rádio também em São Paulo. E a minha adolescência eu praticamente passei no Paraná. Eu saí naquela época, não existia isso. Na minha época era o grupo escolar, o ginásio, o científico, né? Hoje é completamente diferente. Mas a minha adolescência praticamente eu passei no Paraná. Eu passei aqui em Londrina, que é a segunda cidade mais importante do estado do Paraná. Foi ali que eu comecei o programa Cadeia. Eu comecei fazendo novela na Rádio Atalaia. Depois eu fui para a Rádio Tabajara. Depois eu fui para a Rádio Londrina, a maior rádio de Londrina. Bom, dando um pulo enorme na história... o começo da carreira dele como radialista. Então ele começou fazendo radionovela. Dessas radionovelas, você sabe se tinha algum outro que cresceu junto com ele ou não? Então, realmente eu não sei, mas assim, só fazendo um acréscimo, porque assim, além de radionovela, ele contou nessa entrevista que ele me concedeu que ele foi também, né, numa certa época lá, locutor de cabine da Rede Globo. Então, que ele explicou aquela história da censura, né, durante a ditadura, que inclusive a TV Globo surgiu ali em 65, né, já era o segundo ano da ditadura militar. Então, assim, que ele falou que ele entrava, né, acho que não aparecia a cara dele, era uma locução só. Ele falava assim, né, atenção, senhores pais. Só explicando um negócio antes. Porque ele falou que, assim, a primeira novela da história da Rede Globo, né, que eu até, minha mãe era noveleira pra cacete, mas nem ela se lembrava. Ele falou assim, ó, foi O Hospital com Estênio Garcia, veja só. Aí assim, então, aí ele falou, ele entrou, né, entrava na cabine e vinha com a locução, né? Atenção, senhores pais, por ordem do Departamento de Censura da Polícia Federal, este programa é proibido para menores de 18 anos. Um oferecimento, Casas Pernambucanas, sei lá, era, né, praticamente o rádio filmado, como eu gosto de falar. Só esse acréscimo. Bom, o primeiro registro dele, então, consta como em Londrina, na Rádio Tabajara. Então ele se mudou pra lá pra conseguir pra trabalhar. E ele começou então um programa policial. Esse programa policial que ele começou já era a base do Cadeia, já era o esqueleto do que se tornaria o Cadeia no futuro. Você sabe se desse período tem alguma coisa salva ou não acha mais? Então, veja, novamente, né? É o seguinte: eu adoraria que surgisse alguma coisa, que pintasse alguma coisa. Só que assim, é aquela velha história. É como eu, né? Essa rádio ainda existe, entendeu? E aí, se existe. Ah, entendi. São aquelas perguntas que a gente tem que fazer. Essa rádio ainda existe? Vamos supor. Tá, existe. Vamos supor. As fitas não foram reaproveitadas por uma questão de, sabe, economia mesmo, né? De duranguice. Além disso, caso não tenham sido reaproveitadas, foram conservadas com condições ideais de temperatura, controlar a umidade? Senão não adianta nada. Então. Bom, aí. 3 anos mais tarde, então, aí ele lançou mesmo o Cadeia Oficial, que foi inclusive na cidade de Londrina, e aí depois foi ampliado, né, para o estado todo do Paraná, e aí aqui consta com 1982, e aí é onde o Cadeia tomou conta do Paraná e ele se popularizou. Você considera o Sérgio, tem muito debate disso aqui, que tem gente que considera que a era da internet dele foi a era de ouro, mas tem gente que diz que a era de ouro na verdade era a época da CNT. O que você acha disso? Mas então, isso aí é o seguinte, por exemplo, uma coisa que eu sempre notei desde os primeiros dias, né, em que eu comecei a escutar o programa dele, né, já nesse web rádio e tal, né, desse amigo que eu te falei de Maringá, que me mandou, né, um trechinho de 2-3 minutos, que era o que dava pra mandar, né? Aí assim, havia uma diferença técnica, ou seja, uma diferença, vai, digamos, de assunto, né? Porque enquanto na televisão, no rádio e tal, né? Tô falando assim, não internet, né? Rádio e TV tradicional. Enquanto no rádio tradicional, na TV tradicional, a maior, o que mais tinha no programa Cadeia eram crimes. Nessa última fase da carreira dele, né, da vida dele, foi na internet, o que mais tinha no programa era política e não propriamente crimes. Por quê? Por uma razão muito simples. Vamos pegar o caso clássico, vai, na CNT ou até na TV Record em rede estadual, né, RIC, Rede Independente de Comunicação, que é a Record do Paraná, né? Então assim, nessas duas emissoras, mas mais até, muito mais na CNT, evidentemente ele tinha toda uma rede, né, de repórteres rodando, né, a cidade, rodando, que eu digo, cobrindo, né, Curitiba, região metropolitana, São Paulo, Rio, entendeu? Agora, isso tudo tem que ter grana, né? Então, assim, eu imagino que assim, a CNT, né, sei lá, contratava, claro que tinha, eu imagino que tivesse que passar pelo crivo do Alborguete, né, claro. Mas assim, né, entendeu? Então, toda essa estrutura era garantida, né, garantida pela empresa, pela CNT, ou, né, entendeu? Então, assim, como na internet não dava para fazer isso, por uma, né, por absoluta... Não que o Borghetti, assim, o Borghetti tinha, né, digamos assim, uma condição financeira bastante confortável, né? Mas não era, sei lá, não era um magnata, não era um milionário e tal. Mas assim, mas mesmo assim, quer dizer, você imagina, não teria como, né? Ele, sei lá, pagar, né? Contratar, sei lá, entendeu? Um monte de cara pra ficar, né, rodando ali Curitiba, como eu falei, Curitiba, região de Curitiba, São Paulo, Rio, quer dizer, não dá, né? Então, ele deu uma mudada, né, no programa, assim, eu digo, mudou, eu não vou nem entrar no mérito se mudou pra pior ou pra melhor, mas mudou. A CNT começa a mostrar sua nova cara. Olá, pra você que não me conhece, eu sou o Alborguete. O homem vem com tudo e mete bronca. No meu programa, cuidado, aqui vai ter bala na agulha. Atrevido, polêmico, contundente. Alborguete bota a boca no mundo. Chega bem na minha cara. A verdade em primeiro lugar. Cuidado, programa. Pois é, então é difícil. É que assim, isso é o seguinte: é difícil escolher, né? Até porque, no caso, como eu te falei, quando ele estava no auge ali na CNT, eu era criança, então não vi, né? Então eu vi muita coisa que já tinha no YouTube naquela época, né? Mas e aí fiquei conhecendo retroativamente, né? Então não tinha visto nada daquilo ao vivo. E realmente eram coisas engraçadíssimas, né? Então assim, né, muito, não só engraçadas, mas coisas assim, bem tétricas, né? Bem, né? Macabras, né? Então assim, macabras, né? Então assim, mas veja, eu vou falar daquilo que eu conheço, porque assim, o que eu acho que encaixou muito, muito bem, né, nessa última fase, né, da carreira dele, que foi na internet, foi o fato, por exemplo, vai, agora que eu me lembrei do que eu ia falar, foi o fato de que, como ele não estava, né, não era contratado, não era, sei lá, vai, funcionário de uma empresa no sentido, uma empresa de mídia no sentido tradicional, né, CNT, Record, né, ou rádio, sei lá, das quantas, tá entendendo? Então, assim, então, evidentemente, ele tinha muito mais liberdade. Entendeu a questão? Ah, sim, não, sem dúvida. Nossa, ah, sem dúvida. Tem uma questão até de palavreado, questão de estilo. Então, assim, eu posso, né, sabe? Uhum. Então, a questão de palavreado, vou dar uns exemplos bem assim. Eu me lembrei agora do negócio. Quando o Alborguete foi no Pânico, ele falou assim, né? até o Bola riu pra cacete, daqui assim. Ele falou assim, eu faço as minhas orações, assim, Pai Nosso que estás no céu, leva esse filho da gruta pro diabo que o carrega, morre ele na trolha do capeta, tá? Assim, aí, agora, não sei se você notou, ele não chamava, já que era TV, mesmo na Jovem Pan, que era uma rádio, né? É uma rádio ainda no sentido tradicional do termo, então assim, ele fala filho da gruta, na internet era filho da puta. Isso, sim. Então assim, na internet você via mais ele na... Sem as amarras. Sem os filtros, né? Sem aquelas, né? Então, assim, outro exemplo. Notável, né? Outro exemplo típico. Na imprensa, na mídia tradicional, rádio, TV e tal, era, por exemplo, né? Que fala. Eu me lembro disso, ele se segurando assim, vai pra ponte que caiu. Agora, porra, na internet era puta que pariu, tô dizendo essas coisas assim, né? Sim. E além disso. Por exemplo, vai. Eu acho que vale a pena eu explicar um negócio que eu acho que eu nunca te falei. Que até quem percebeu isso foi meu pai. Eu vou explicar. Que assim, ficou claro, a partir de uma certa época, ainda durante a última fase do Alborguete, quando ele ainda estava bem até de saúde, inclusive, apresentando o programa direitinho, meu pai comentou assim, então ele vai procurar jabaculê, né? Sabe jabá, né? Assim, no caso, né? Merchan. Uhum. Ele vai procurar comer, né? Vai tentar pegar a pasta dele. Ele falou, pega a minha pasta, vou bater na porta de empresa. Só que assim, meu pai falou, veja, ele tá indo nos lugares errados. Assim, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, meu pai me explicou. Não tinha um puto lá em Curitiba pra explicar isso pra ele. Tivemos que sair nós daqui, eu e meu pai, pra explicar pra ele que assim, ele queria, porque ele comentava isso, né? No programa. Ele falou, bateu na... Né, foi falar com o cara lá que era dono do açougue. Porra, isso não tem nada a ver com a internet, entendeu? Ele não tinha essa visão, né, infelizmente. Ele e muita gente não tinha. Não digo visão, ele não tinha noção. Ele estava acostumado com a imprensa tradicional, rádio, TV, né? Então, por exemplo, outras coisas assim. Ele tinha uma propaganda que certamente era muito mais amizade, porque não devia render muito, de um negócio lá, né, de carro, tá, mas assim, de uma marca, não vou falar qual, né, senão... Né? Não vou dar spoiler, mas assim, uma marca muito cara, tal, quer dizer, não era o perfil do programa dele, né, do público, entendeu? Sabe? Ah, sem dúvida. Então, é isso que eu falo sempre, né? Não teve um puto pra explicar isso pra ele, lá em Curitiba. Eu e meu pai... Calma, segura o spoiler, calma aí. Volta lá. Aí em 1982, então ele lança o Cadeia. Em rede estadual. E aí, rede estadual, né, pro Paraná. E aí começa a vida dele política. Então aí começa a vida política, ele entra como vereador. Inclusive, tem um feito interessante que é... Porque geralmente uma pessoa vai escalando, né? Vai de vereador, depois tenta prefeito e tudo. Não, ele já pulou de vereador direto pra deputado estadual, que foi um feito. Na época, tinha só o Arena e o PMDB. O Arena virou democrata, inclusive. Não, então, mas ó, ele explicou da seguinte maneira, que ele usou um outro nome, né? É que a sigla, né, do partido que, vai, digamos, representava, né, o governo militar, né, foi mudando. Então, assim, ele não, eu me lembro, quando ele, na entrevista que ele me concedeu, ele não falou Arena, né? Que ela era a sigla, quer dizer, né, Aliança Renovadora Nacional. Não, ele usou uma outra sigla que os militares, sei lá, inventaram, né, que era assim, mas era o mesmo partido, que era o PDS, Partido Democrático Social. E do outro lado estava o MDB, né, Movimento Democrático Brasileiro. E ele explicou, né, que ele falou assim, ó, veja, naquela época, né, só tinha duas cédulas, então você votava, né, ou na Arena, PDS, ele não só falou, ah, PDS, ou você votava no PDS ou você votava no MDB, né, tal, entendeu? Aí assim, entendi. Mas então, e só um detalhe, tanto quando ele conquistou, né, o voto dele, né, a eleição dele para vereador em Londrina, quanto a primeira eleição para deputado estadual, ele contou pra mim, ele falou assim, veja, foi só graças ao rádio, ele ainda não tinha nem estreado na TV, veja só a força dele. Bom, em 92 ele estreia o Cadeia Nacional. Em rede nacional. Isso mesmo. E então, no caso, o que eu queria entender é o seguinte, ele estreou em Cadeia Nacional, só que, por exemplo, isso é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, ele era da CNT. CNT não tem, por exemplo, em Minas, por exemplo. Como é que o povo fazia pra assistir o Cadeia nessa época, o CNT? Como é que fazia? Era pra TV a cabo? O que que era? Não, isso é uma dúvida que muita gente tem. Durante muito tempo, né? Assim, era, né, a repetidora aqui pro estado de São Paulo era a TV Gazeta, né? Ah, Sérgio, é isso, cara. É isso. Não, a CNT, então, era transmitida pela Gazeta. Sim, não, veja, aqui em São Paulo, mas em Minas não era, não sei. Não, eu lá não tinha TV Gazeta, mas eu entendi o que você quis dizer. Não era a CNT, era transmitido pelo canal da Gazeta, é isso? Claro, assim como, veja, deixa eu só explicar, velho. Então assim, a Globo local aqui em Santos se chama Tribuna, que é do grupo Tribuna, né? Que tem assim como carro-chefe lá o jornal A Tribuna. Então, entendeu? Então, assim, então a SBT é a mesma coisa. Então, tem uma. Entendeu? Então, assim, uma coisa, né? É que também tem um detalhe. A CNT, veja, a família Martinez, né? O Zé Carlos Martinez, atualmente quem toca lá, acho que é o Flávio, né? Eles têm um grande mérito, isso é inquestionável. De ter tido, porque hoje em dia não é bem o caso, mas de terem tido a primeira, né? A única, até onde eu sei, emissora nacional de sinal aberto, ou seja, uma TV aberta, né, não era cabo, cuja cabeça da rede não era nem São Paulo nem Rio, entendeu? A cabeça da rede era e continua sendo Curitiba. Ah, entendi. Entendeu? Porque assim, vamos, né, só explicando. Então assim, por exemplo, todo mundo sabe, a cabeça da rede Globo é o Rio, a cabeça da Record é São Paulo, a cabeça do SBT é São Paulo e a cabeça do Bandeirantes é São Paulo, né? Entendi. O Sérgio, aí... Depois, 2 anos mais tarde, ele abandona o programa para concorrer a deputado estadual. Aí ele é eleito. E aí acontece uma parte muito interessante da história dele, que ele começa a trabalhar na Record, que é a repetidora lá do Paraná, era a TV Independência. E que agora que você falou, hoje em dia é RIC, RIC. Muito bem, meu Paraná. Boa tarde, a família brasileira do Paraná. Vamos abrir nesta segunda-feira o mais audacioso programa da televisão brasileira do Paraná, programa Alborguete, a verdade em primeiro lugar. Alborguete, a grande marca da televisão brasileira do Paraná, transmitido pela Rede Independência e pela Rede Record de Televisão. 12 horas, 50 minutos no Paraná. Banestado para o deputado Alborguete. para o homem de televisão Alborguete é credibilidade, é confiança. O Banestado, graças ao presidente Murta, é hoje, ao lado do governador Jaime Lerner, o primeiro banco estatal do ranking nacional. Banestado, meu abraço à cidade de Mandaguaçu. Muito bem, eu tenho, Coronel Malocelli, por favor, chega pertinho de mim aqui. Eu estou dizendo para o senhor que no bairro Água Verde, na capital do estado, tem uma quadrilha especializada para matar os filhos dos moradores do bairro Água Verde. Mataram mais um jovem na capital do Paraná, com um balaço pelas costas. Daqui a pouco eu vou comentar, tá aqui, ó. Assalto no bairro Água Verde. Ladrões matam estudante atirando pelas costas. Mataram este menino que não tinha um tostão no bolso. Mataram pra roubar. Então, vamos por partes. Tem uma história muito curiosa dele que o Alborguete, mas pouquíssima gente sabe, gente. O Alborguete brigou com a direção da Record. Não sei se foi propriamente com o Edir Macedo, isso eu não posso confirmar. Porque diz que no camarim ele punha. Eu não sei se era pra provocar ou se era de fé mesmo. Que ele punha o santo e punha a Nossa Senhora e lá, por causa de ser TV evangélica. Diz que o pessoal ficava muito irritado com ele. Você lembra dessa história? Claro, porque ele me contou. Então, ele me contou exatamente essa história. Então ele falou o seguinte: que ele, né? É que assim, ele só não falou um detalhe que eu sei que foi assim. Veja, ele brigou realmente com a família Martinez lá, principalmente o Zé Carlos Martinez. Aí, ele, né, foi lá pra Record. Na Record, ele falou exatamente o que eu vou falar agora, né, na entrevista. Como eu sempre falo, na entrevista que ele me concedeu. Ele saiu de lá, ele falou pra mim, que assim, ele falou, ah, porque eu sou católico. E lá a gente sabe que, né, não é exatamente assim, tá? Então ele falou assim, ele falou assim, de jeito, né, bem... não vou dizer desbocado, mas enfim, bem sincero, né? Ele falou, como é que ele falou? Pra sacanear mesmo. Ele falou esse verbo. Eu, pra sacanear mesmo, coloquei um pôster na porta da minha sala, na Record, né? De, assim, de Nossa Senhora Aparecida e tal. E aí, assim, né? É verdade. Então, assim, você imagina um monte de crente lá, quer dizer, cobrindo a cara, assim, a pessoa tem, sei lá, um pavor disso, né? E outro fato interessante da passagem dele na Record é que ele concorreu com o programa antigo dele. Olha que curioso. Sim, só não. Ah, veja, aí que tá. Eu acho que foi aí, veja. Aí que entra um detalhe que ele. Claro, ele não tinha como me contar isso, porque, né? A pessoa não consegue, geralmente, contar a vida inteira numa entrevista só. Então, assim. Mas eu sei disso, que, assim, veja. Tava surgindo uma certa pessoa, né? Não, bom, pode dar. Esse aí você vai ter que dar o nome, não tem jeito, pode falar. Esse eu tenho que falar. Então, assim, o Ratinho, que é um cara talentoso, não vou negar. Que é um cara que, né, é engraçado, aquela história toda e tal. Ele tava crescendo. Veja, na verdade é uma outra coisa. Na época em que o Ratinho surgiu e o Alborguete concorreu, né, uma daquelas vezes, várias vezes, né, a deputado estadual, aconteceu aquilo que tem que ser, né, porque, assim, pela lei eleitoral, né, o cara que é candidato não pode apresentar programa de rádio, de TV e tal. Então, aí ele saiu, né, para fazer a campanha, e entrou o Ratinho. E aí o Ratinho se destacou muito, né, entendeu? Porque, veja, é lógico que, assim, o Alborguete era talentosíssimo, só que o Ratinho também tem, né? Não vamos também desmerecer. O Ratinho Ratinho é um cara talentoso. Engraçado, né? Aquela história toda. Porque também, veja, é só pra explicar pra molecada jovem aí que, assim, né, veja, o Ratinho, primeiro de tudo, né? Foi o Alborguete que descobriu o Ratinho. Segundo, o Ratinho foi, isso ele falou, o Alborguete falou pra mim, né? Foi o melhor repórter, na opinião do próprio Alborguete, do programa Cadeia, de todos os tempos. Aí, assim, só estou explicando isso para deixar bem claro. Então, assim, terminando o que eu ia falar, assim, o que eu estou falando, assim, realmente, então ele passou a apresentar o programa na CNT, né, e o Alborguete na Record, realmente, né, virou uma concorrência bastante acirrada, né. Com relação a esse período... chegou a acontecer algumas baixarias. Uma delas tem uma passagem, inclusive, no seu canal, aonde alguém, eu não sei se aquilo foi armado ou se foi alguém mesmo da assessoria do atenção, antes que alguém corte esse trecho e age de má índole comigo, eu não tô afirmando nada, tô dizendo o seguinte: eu não sei se foi, presta atenção porque isso é sério, eu não sei se foi alguém de sacanagem que fez, ou se foi alguém da que trabalhava com o Ratinho. Mas durante essa briga entre os dois, briga que eu digo de audiência, e também rolou briga mesmo, não briga de porrada, mas briga dos dois, assim se falar. Aconteceu um feito que você tem no seu canal, que é alguém mandou no fax do Alborguete ao vivo uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte: você com esse cabelo, você tá parecendo não sei o que, tipo tirando sarro dele. Não, assim. eu lembro, isso é o seguinte. O que era? A mensagem era praticamente o seguinte, fala assim, ó, você com esse cabelo tingido tá parecendo um pato chupando manga, isso é coisa de viado, entendeu? Então assim... Você com esse cabelo tingido ficou mais feio que um pato chupando manga, isso é coisa de viado. O que eu fiz pra vocês? O que eu fiz pra vocês? Deixa eu viver a minha vida, cara. Eu nunca mexi com... Tá, hã? Mostra lá. Tá aí o programa, lá. Programa do Gatinho. O que eu fiz pra você? Tá aqui, ó. O que eu fiz pra vocês? Eu nunca mexi com a vida de vocês. Vocês trabalharam comigo. Comeram da minha comida. Trabalharam no meu gabinete. Passaram fome, eu dei de comer. Não mexam comigo, pelo amor de Deus. E eu sei que o Ratinho não está por trás disso, tá? Porque pelo menos uma gratidão eu tenho por esse rapaz. Foi meu empregado, foi meu repórter, um dos melhores repórteres do Brasil. Nunca tive um repórter como ele. Agora eu não posso admitir que me ofenda, não. Não me ofenda, não, pelo amor de Deus. Sacanagem. Tá? Não me ofenda. E eu tenho certeza que a família... Eu tenho o maior respeito pela família desse moço. Tenho o maior respeito por ele. Que quando eu cheguei na capital... Meu filho não tinha com quem sair, saía com os filhos o Ratinho. O Ratinho ia na minha casa pegar meu filho para passear. E ele era o melhor repórter que eu tive na televisão durante anos. Se elegeu vereador no meu programa, se elegeu deputado no meu programa. E é meu amigo. Agora, não admito, eu espero que não use o fax dele para me agredir, tá? Outra coisa. Ah, eu tenho que falar, Cida. Eu tenho que falar por... Mostra o fax. Tá aqui. Mostra aqui, ó. Olha aqui. Aqui. Programa... Dá pra ler? Dá, programa do Ratinho. Leu? Sim. Tá aí. Isso é brincadeira. Sacanagem. Não tô ofendendo ninguém. Veja, ele falou assim, ele falou mais ou menos assim, eu tenho certeza de que o Ratinho não tá envolvido nisso, não sei o quê. Então ele falou assim, pô, mas você vê, vocês comeram nas minhas costas, passaram fome de comer. Bom, com relação... Aí chega em algumas partes aqui delicadas. A primeira oportunidade que... Porque o Ratinho, ele trabalhava como repórter. Mas o que consta, nos registros dele... E a gente vai falar sobre isso. É muito difícil você achar as coisas do Alborguete, gente. É uma dificuldade absurda. A gente vai falar sobre esse assunto. O que consta na história, registrada pelo menos, é que... O Ratinho trabalhava... como repórter pro Alborguete. Esses trechos vocês acham na internet do Ratinho trabalhando como repórter. E aí, o que é dito, pelo menos, é que o Alborguete pegou e chamou o governador de São Paulo de bundão. Falou que o governador de São Paulo era bundão. E aí o governador mandou arrancar ele do ar. O que aconteceu? O Ratinho começou a apresentar o programa, tomou, né, o gosto do povo. E aí ele acabou ficando como permanente no cadeia. E, inclusive, tem uma parte do que o Ratinho diz... que tem uma parte que o Alborguete diz que... novamente, gente, tô pisando em ovos aqui. Tô falando o que o Alborguete falou há 10 anos atrás. Mas o Alborguete disse que tentaram passar o nome... Eu não sei se você sabe disso aí, Sérgio. Tentaram passar o nome do cadeia... Pra um argentino, como se fosse laranja. Só que o nome já tava registrado no nome dele. Aí o Alborguete teve que entrar na justiça pra tomar de volta o nome cadeia. Porque queriam tomar o nome cadeia dele. Você sabe dessa história? Não, essa dessa confusão sobre o nome, não. Mas no caso do Alborguete ter chamado o então governador, fala o nome dele? É o Fleury. Exato, Fleury, eu me lembro, tudo bem. Então, Luiz Antônio Fleury Filho. Eu não vi esse trecho. Mas realmente, né, eu já li muito na internet lá o pessoal falando que ele, por ocasião daquele negócio lá do Carandiru, aquela história toda, ele teria chamado, vou fazer assim para não tomar processo, ele teria chamado o Fleury de bundão, basicamente foi isso. E aí o Ratinho entrou no lugar. Não, justamente, faltou exatamente, então assim, então a, sei lá, vai, a cúpula lá da CNT resolveu afastar, né, o Ratinho, afastar o Alborguete por um tempo, entendeu? Deu uma, como é que fala, geladeira, sabe, né? Por causa dessa, dessa frase, né, bastante, né, forte assim, contra o governador de São Paulo. E aí foi nessa história, foi nessa geladeira que o Ratinho acabou se firmando. Realmente, não, realmente, tem isso. Né? Basicamente foi isso. Sérgio, tem uma história que é muito polêmica, é que o Ratinho deu uma entrevista para o UOL, vou tentar trazer esse trecho aí, aonde ele afirma que ele inventou o cassetete do Alborguete, que foi ele que criou essa história dele ficar dando cacetado, porque ele disse que o Alborguete ficava dando murro na mesa e machucava a mão, e aí ele disse que ele deu o cacetete para evitar. Só que tem muita gente que diz que isso é absurdo. Por quê? O cacetete veio muito antes do Ratinho. O que você sabe dessa história, Sérgio? É migué do Ratinho ou foi, pode ter sido ele realmente que inventou? Foi eu que falei pro Alborguete usar o cacetete. Falei, Alborguete, em vez de você bater o braço, que ele bateu muito tapa na mão, ele machucava a mão dele. Falei, pega um cacetete, que é uma arma da polícia, vai fazer barulho. Não, isso é migué do Ratinho, até porque... veja... Não, isso, veja, não faz sentido, porque acontece que, como eu te falei, antes do Alborguete estrear na TV, programa Cadeia, isso. É meu, eu que criei. Então, tem um monte de idiotas e muita que copiou o programa. Não, tem um monte de idiotas. Isso, Ratinho quer. E não tem. Não é problema de Ratinho. Ratinho eu criei. Ratinho eu criei. Eu criei, bomba. Eu criei. Foi o melhor repórter policial que eu tive na minha vida. Ele fala que você que imitou ele. Ah, não deixa eu quebrar esse troço aqui. Não deixa eu quebrar isso aqui, não. Mas peraí, não me tira. Honra, não me tira. Honra, tô falando honra. O-R-R-R. Eu criei, eu tirei da rua, transformei no melhor repórter policial da história da televisão do Paraná. Elegi vereador, elegi deputado e depois ele caminhou com os próprios passos. Então, mas é isso que eu vou dar licença. Só um segundinho. Não, só um segundinho. Tem um bando de ladrão que assaltou os cofres em Brasília. Conheci o Ratinho, baita de um ser humano. Baita de um ser humano. Conheci numa merda desgraçada andando de Brasília em Curitiba. Falei, tu vai trabalhar comigo, cara. Foi o melhor repórter policial. Como repórter, não tem ninguém pra competir com esse cara. Pegaram o meu programa Cadeia e começaram cadeia. Agora, cadeia é uma palavra universal. Hoje eu registrei. Cadeia Alborguete é meu. Cadeia Sem Censura é meu. Cadeia Alerta Geral é meu. Aí o Ratinho saiu da CNT, fez um acerto com a Record. Aí, meu filho, dali pra ele frente, arrebentou. Eu não sei o que aconteceu. Aí pegou o meu cacetete, a minha toalha, o meu óculos escuro, tudo aquilo que eu criei, porra! Fui eu que criei! Fui eu, bomba! Vamos acabar! Tá na hora desse povo tirar a máscara e lavar a cara, Emílio. Alborguete só existe um. Exatamente. O Pânico só existe um. Não adianta as outras emissoras ter. Entendi. Sérgio, tem uma outra questão. O Ratinho, ele assume publicamente que ele começou a vida copiando, e ele usa esse termo, copiando, imitando. Sim. Sim. O Alborguete. Ele não tem. Ele nunca negou isso. Sim. Vamos por partes, vamos por etapas. Inclusive, depois, muitos anos depois, apareceu um outro tentando copiar o Alborguete também, que era um tal de Jacaré. Sumiu, ele era da RedeTV, nem sei o que deu desse cara. Vamos por partes. A questão dele copiar o Alborguete. Você, na sua opinião, como um historiador da história do Alborguete, você acha que, de certa forma, é uma trairagem? E tem uma outra questão que eu queria te falar. O Ratinho disse que. Ele pediu autorização e falou, eu vou te copiar mesmo, eu vou copiar você, eu copio mesmo. Você sente que é foi uma sacanagem ele copiar o Alborguete? E o que você pensa dessa história? Olha, então, realmente é uma questão difícil, porque assim, acontece que... olha, aí eu vou explicar com uma memória que eu tenho, assim, né? E é de infância, né? Nos anos 90, tal que assim, veja. Eu, como eu te falei, de vez em quando eu ligava na CNT pra ver lá, né? O cadeia, né? Que, né, como minha mãe dizia assim, ó, o jornalismo mundo cão, né? Então, assim, aí, veja, não era só o Ratinho que imitava ele. Todos os repórteres, que assim, eu vou explicar um negócio que, assim, não, talvez você não saiba, que assim, nessas épocas em que o Alborguete tinha que se afastar, né, por causa da lei, né, tinha que se afastar do programa, né, era feito um rodízio de apresentadores. Então não foi só o Ratinho esse tempo todo, né, quando o Alborguete se candidatava. Então, por exemplo, tinha um cara que até quando o Alborguete foi no Pânico, né, o Carioca falou assim, lembra do Canário, então... É um cara chamado, né, Augusto Canário, acho que o nome dele é esse, né, Canário, quer dizer, não sei se é sobrenome isso, não. Entendeu? Ele, né, tentava imitar o Alborguete. Aí tinha um outro cara lá que imitava também, entendeu? Então, assim, veja, também esse negócio de imitar o Alborguete não era só o Ratinho, né? Todos os repórteres, como eu falei, só para terminar esse assunto, todos os repórteres que eram, né, do programa Cadeia, e que faziam parte desse rodízio, que o Alborguete não podia, né, comandar o programa, não podia apresentar o programa, imitavam ele. Sabe, não por nada, mas imitar quem? O outro cara da esquina? Então não dá, pô. Né? Entendi. Você acha que então eles pegaram ele como referência? Claro, porque assim, veja, também tem detalhe. Cá entre nós, o Alborguete tinha um diferencial. Em relação a todos os outros repórteres policiais, desses famosos que a gente vê, ouvia, né, na TV, ouvia no rádio e tal. Qual era o diferencial? Era o fato de que o Alborguete era extremamente engraçado, não é verdade? Concordo, não, pô, concordo. Nossa, assina embaixo, concordo. Justamente, porque assim, o que chegou melhor desses poucos, essas poucas ocasiões... Não, vou até falar um negócio, hein? O cara, né, o repórter... que participou desse rodízio, né, porque o Alborguete não podia apresentar, que chegou mais perto, né, de fazer uma imitação legal, realmente engraçada do Alborguete, quem era? Ratinho. Eu tô sendo aqui, velho, né, eu acho que era, né, pelo menos pro meu gosto, era o Ratinho. Eu diria pra você, meu filho, o seguinte, eu criei essa merda, tava falido, quebrado, jogado na estrada da amargura, não é desmérito também, tá mandando uma Brasília quebrada. Ele deu um golpe na televisão em Londrina e veio pra cá. Aí eu cheguei aqui, eu precisava de um repórter. E quero dizer, foi o melhor repórter que eu tive na minha vida. Não devo pra ele, pra filha da puta nenhum nesse estado, nesse país. Agora, eu não gosto dessas coisas, viu? Como é o nome dele? Fábio, eu não gosto. Não gosto nem que coloque essa foto perto da minha... Isso me causa ânsia de vômito. Me causa um desconforto, uma ânsia de vômito. Esse rapaz, eu tirei ele da lama, elegi ele vereador, transformei ele no melhor repórter do Brasil, elegi vereador, dei 12 mil votos para ele, ele usou meu nome e meu programa. Depois elegi ele deputado federal, usou meu nome e meu programa. Na época eu fiz 70 mil votos, ele fez 31 e pouco. Depois se envolveu num escândalo lá em Brasília com um deputado caçado, Naireves Moura. Ele passou pro partido, pegou 50 mil dólares. O falecido deputado Martinez salvou o couro dele. Depois aí ele tentou me desafiar e saiu candidato a deputado estadual. E eu fiquei magoado na época. Falei, pô, eu criei, eu dei de comer... Eu ajudei, eu fiz de tudo. O cara usava o nome do meu programa pra chacar, pra morder. Entendeu? Eu tenho testemunhas, eu tenho fitas, eu tenho tudo. Eu tenho o Krieger, tenho o Luiz Antônio, né? Ah, tenho o Nildo, entendeu? Quer dizer, os caras usavam sempre o meu nome. Meu filho, eu fui deputado 5 anos, eu não tinha tempo de pensar em nada. A minha vida como deputado foi dedicada à família brasileira. Eu não era deputado só do Paraná, eu fui deputado do Brasil inteiro. Eu atendia gente de São Paulo, do Rio, atendia de Rondônia, de Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quando eu perdi a eleição agora, meu filho, por 5 mil votos, o dia que eu perdi a eleição, eu cheguei triste no gabinete. Tinha um rapaz de Blumenau, Santa Catarina, um estudante universitário que sofreu um acidente de uma moto. E o pai estava ali, ó, eu sei que o senhor perdeu a eleição, não voto no senhor, mas eu me ajude. Acabei mandando para o CETAC, tirando uma tomografia, uma ressonância, uma tomografia, é uma ressonância, etc. Paguei, eu ainda tinha a verba do meu gabinete. Agora, veja bem, filho, eu ajudei em tudo. Aí, quando na campanha política ele me desafiou, foi descoberto um barracão em São José dos Pinhais, com vários caminhões roubados, o chefe de gabinete dele com documentos de Brasília, a quadrilha, carros do Martinez, etc. Aí eu não voltei mais para a CNT, roubaram a marca do meu programa, registraram no nome do argentino, entrei com processo na justiça, o programa voltou para mim, entendeu? Aí ele criou um nome de outro programa. E depois tentaram armar para mim, de todas as maneiras, reviraram a minha vida de ponta cabeça. Os 20 anos que eu fui deputado, reviraram de ponta cabeça, não acharam merda nenhuma na minha vida. Eu ando na rua de cabeça erguida, não consigo andar em cidade nenhuma. Tô em São Paulo aí, meu filho. Se eu sair em São Paulo, todo mundo me conhece. Em tudo quanto é lugar... Tudo quanto é lugar nesse país, a Folha de São Paulo em dezembro diz que eu sou o mestre realmente, sou o fenômeno do rádio e da televisão. Agora foi eu que criei, eu sou o pai, eu criei o monstro. Agora eu não ensinei ele a achacar ninguém. Ô Sérgio, tem uma outra questão polêmica que muitos afirmam, inclusive a esquerda usa muito isso para atacar esse argumento. De que, é porque a esquerda odeia o Alborguete. De um modo geral odeia, né? É quase 99,999. Um dos argumentos que eles usam é que, na verdade, todo o jornalismo policial é derivado do Alborguete. Então, o que eu queria entender de você, a sua visão, é o seguinte. Por exemplo, se a gente pegar um Datena, você acha que, por exemplo, o Datena... Eu vou bem por partes aqui, porque essa pergunta é enjoada. Eu queria saber o seguinte. Na sua opinião... O Datena, ele também bebe da mesma fonte do Alborguete? Ou você acha que o Datena tem um estilo próprio dele, por exemplo? Aquele rapaz que morreu recente, Wagner Montes. Marcelo Rezende também, né? Ele morreu. Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende, ele tinha uma outra pegada, mas que lembra um pouco também. Wagner Montes. Aquele rapaz de Manaus que virou seriado da Netflix fala. Ele era deputado e ele foi acusado de forjar os crimes lá para tal. Você acha, pegando esses caras que eu te falei, pegando Marcelo Rezende, Datena... E o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, que é praticamente o Alborguete nortista, sabe? É engraçadíssimo. Então, esses caras, você acha que eles bebem todos da fonte do Alborguete? Ou você acha que... Eles não como é que eu vou te explicar assim? Eles têm um estilo próprio. Como é que você enxerga isso? Olha, eu só não vou opinar sobre esse que você falou de Manaus, porque eu nunca tinha visto ele, né? Tomei conhecimento. Eu não vi a série dele, tomei conhecimento da existência dele, né? Pela propaganda, uma hora que eu entrei lá no Netflix, da série, né, dele lá. Mas todos os outros que você mencionou, todos imitam ou imitavam o Alborguete, não digo totalmente, mas se inspiravam, todos. Inclusive, no caso da Datena, vou te contar um negócio. Me lembro, por volta ali de 2007, 2008, talvez um pouco depois, sei lá, acho que o Alborguete ainda era vivo, inclusive. A minha mãe me contou, né? Eu saí de casa pra fazer não sei o que foi, aí eu voltei, né? E a minha mãe me contou assim, não, olha, sabe que o... O Datena imitou o Alborguete. É mesmo? Ela me falou assim. Ela me falou... Olha, vê só se você não imagina isso, né, que eu vou contar agora. Minha mãe me contou o seguinte. O Datena falou de um crime lá, não sei o que e tal, né? Pegaram o cara que cometeu o crime. Preso. Tava, né, preso ali na delegacia. Sabe aquele painel que aparece o brasão da polícia atrás? Aquela coisa, né? Aí... Sim. Aí o Datena fez um negócio que, pô... Aí eu até perguntei pra minha mãe assim, pô, mas ele deu crédito? A minha mãe falou, não deu. Puta. Que assim... Ele mandou assim, olha, ele tá preso, não sei o quê. Aí, né, apareceu um monte de gradinha na tela. É aquele efeito de imagem, assim. Gradinha na tela, ele falou assim, né? Ergueu a voz e falou assim, cadê a Nene? Aí o estúdio inteiro, já! Cadê a Nene? Já! Cadê a Nene? Já! Entendeu? Vai pra cadeia, tá se ferrando. Assim. Quer dizer, olha, o cara, o Datena vai me dizer que ele não imitou o Alborguete? Claro que imitou. Entendi. E não deu crédito. E desses, por exemplo, o Siqueira Júnior, você acha que também vem da, você também acha que ele imita? O que você acha? Claro, veja, não é que o Siqueira, não é que eu acho que o Siqueira imita, ele imita. Ô Sérgio, aí dando seguimento, tem uma história que é muito, tem uma parte da história dele que é muito interessante, e eu sei que você tem histórias, eu queria que você contasse pra gente. Em 2002, ele amargurou muito isso, inclusive muitas pessoas dizem que ele se tornou um cara amargurado por isso. E eu não vou, minha opinião pessoal, eu acho que realmente, porque ele falava com muita amargura. Em 2002, ele tenta a reeleição e ele perde. Vamos por partes, que aqui é uma turbulência. Então, em 2002, ele tenta a reeleição, ele perde. E ele sempre repetia isso com muita amargura. Por isso que, na minha opinião pessoal, ele se tornou um cara amargurado. Vamos por etapas. Ele dizia que ele perdeu a eleição por causa de maracutaia do PT. Primeira coisa. Outra coisa que ele falou, que não é, agiram de sacanagem com ele, por quê? Ele falou que no Santinho, aonde tinha o número dele, alguém mal intencionado foi e pegou e botou a foto dele e colocou o número do concorrente, o número de outra pessoa, para que as pessoas mais humildes pegassem o Santinho e vissem a foto do Alborguete e votassem na oposição. Então ele alega que houve, primeiro, ele diz, isso tem, se não me engano, tem no seu canal, inclusive, ele dizendo que ele perdeu a eleição por causa de sacanagem do PT e por causa também de as pessoas terem alterado o Santinho e fazendo as pessoas votarem na pessoa errada. O que você sabe sobre a perda dele na eleição de 2002? E o que você pensa, o que você acha que foi crucial para a perda dele? Olha, até onde eu sei, porque realmente ele mencionava essa história, esses detalhes, né, exaustivamente, né, falou isso N vezes durante os 3 anos e um pouquinho, né, em que ele teve o programa na internet. Tinha horas que ele falava até de uma maneira... a maneira muito engraçada, que ele falava assim, ó, eu perdi por 5 mil votos, deixei de ganhar por 5 mil votos, sabe, né? Então assim, também tem, né? Ele tirava essa... Então, isso aí foi o seguinte, eu acho que houve as duas coisas. Houve compra de votos, e se bem que não é só o PT que faz isso, né? Vários partidos, não vou dizer todos, mas vários partidos fazem isso. Mas, né, dizem, né, que teve isso, compra de votos, né? E além disso, essa questão, né? De pegar a foto do Alborguete e botar um número de outro, sei lá, candidato, não sei de que partido, pode ser do PT, pode não ser do PT, não sei. Mas colocar de um outro partido, né? Para que pessoas, né, que sei lá, vai, vamos falar português, claro, pessoas que não soubessem ler direito e tal, aí, né, olhavam a foto dele e tal, e digitavam lá, e né, aí danou-se, né, votavam errado. Então, assim, isso aí realmente... Mas Sérgio, não, mas a gente, sejamos justos, vai, Sérgio, isso aí é uma coisa que se eu e você tivesse despercebido, a gente poderia cair. Porque tá a foto do Alborguete, tá o número lá, você acabou, dependendo da sua falta de atenção, você votava. Não, realmente, porque assim, veja, realmente, quando a gente tá desatento, é terrível. Então assim, não só, né, pessoas que não sabem ler direito, não, realmente. Eu acho que aconteceram as duas coisas, né? Alteração do número, né, e compra de votos, né? Também é. Mas é porque, na verdade, também tem um outro rolo que ele não fala muito. Eu achei que você sabia. Ele disse que teve uma história de uma campanha difamatória contra ele que influenciou em 2002. Ah, não, acho que eu sei. Veja, ele falou pra mim, quando eu entrevistei ele pessoalmente, né, em 2007. Ele falou assim... Ele falava da seguinte maneira. Ele falou assim, ó, eu fui um deputado voltado à cidadania e justiça social. Basicamente, ele falava isso. Ou ação social, né? Mudava um pouco a palavra. A expressão. Aí eu lembro que ele falou assim, isso que o PT faz hoje em dia, os petistas metiam o pau em mim quando eu era deputado. Né? Porque não sei se eram só os petistas, mas ele focava no PT. Ele falava assim, me chamavam de deputado do Suvaco, deputado do sei lá, dos pobres, sei lá, né? Do entendeu? Deputado do Petinelo, entendeu? Sabe? Entendeu? E aí... Entendi. É como quem dissesse assim... né, os petistas, né, que começaram a difamar o Alborguete, como se eles dissessem, né, pelo visto foi isso, não, votem na gente, que aí a gente vai realmente ajudar vocês, não sei, sabe aquela coisa? E aí, assim, realmente, veja, em 2002, ele estava, né, tentando emplacar, né, assim, nada mais, nada menos do que o quinto mandato consecutivo. Isso é muita coisa, realmente. Muito. Muita, muita coisa. Porque, você vê, ele ficou... Né, nesse caso, não vou contar a Câmara de Vereadores de Londrina. Mas ele, quer dizer, quatro mandatos como deputado estadual são 16 anos. Tanto é que ele dizia 20 anos de vida pública, que tem mais os quatro do vereador. Justamente, que aí junta os quatro de vereador, né, com os 16 na Assembleia. Agora, ser humano... Ser humano é muito canalha. Você sabe o que eu tô falando? Sei, e vou te dizer uma coisa, Borghetti. Não é o único. Não é o único. Mas e agora, eu fui deputado durante 20 anos. O meu gabinete cheirava merda. Era só pobre. Agora, eu não enganava ninguém. Não pedia nada a ninguém. Quer votar, vota. Não quer votar, vota na puta que eu pariu. Você sabe do jeito que eu era. Entendeu? Eu, na última eleição, olha que eu fui 5 vezes, hein? Na última eu tava desanimado, não queria mais. Não, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Mas pra sair, você tem que mentir, tem que passar a mão na cabeça das pessoas, tocar uma punheta pra um, fazer um boquete no outro, fazer um lilinho. Eu não tenho índole para mentir para o povo. Eu não tenho índole, mau caráter, não sou hipócrita para comprar vereador, comprar prefeito. Eu não sou vagabundo, não sou gigolô do dinheiro público. Levei no olho do cu. Perdi pro último colocado por 200 votos. E daí? Ô Sérgio, outra questão que ele falava por cima, mas ele nunca aprofundou. Eu queria saber o que você sabe dessa história. Ele disse que ele teve um rolo com o Collor. O que foi a história, a ligação que ele teve com o Collor? O que foi? Isso aí é o seguinte. Realmente, ele não falou isso muitas vezes, mas eu me lembro, né? Porque algumas vezes ele falou que, assim, ele rodou o estado do Paraná inteiro para pedir voto pro Collor, né? Em 89, pra, né, a eleição, a primeira, né? Aliás, a primeira eleição direta para a presidência desde o fim da ditadura. Então, assim... então ele comentou que, assim, que ele subia, né, nos caminhões de som lado a lado com o Collor, e deve ser verdade, né? A partir do momento que ele estava, né, pedindo voto para o Collor no estado inteiro, era natural, né, que ele subisse, né, para falar ali do lado do Collor. Mas assim, na verdade tem uma outra treta, né? Não sei se... Não estou dizendo, a outra treta que é o seguinte. Também um negócio que o Borghetti falou por alto, né? Que assim, segundo o Borghetti, sabe quem foi que realmente viabilizou a transmissão, né, para a rede nacional para a CNT? Quem? PC Farias. Caramba, mesmo? Sim, porque, não, e faz sentido, porque assim, deve ter sido, porque, bom, você sabe, né, que o PC Farias era, sei lá, né, o braço direito do Collor, né? Ah, tá, Sérgio, entendi. Lá em 89 que você tá falando? Não, 92, veja. Desculpa, perdão. 92, lá em 92, né? Entendi. Então, porque em 92 a CNT deixou de ser uma emissora que só tinha, até onde eu sei, duas praças, né? Paraná e Rio, e se tornou, né, uma emissora nacional, ou quase nacional, sei lá. Aí, mais ou menos como nós temos a Rede TV hoje em dia, que lá no Sul nem pega, né? É uma gambiarra lá com uma repetidora, não sei o que é, né? Aí, assim, então... Essa que é a história que o Borghetti contou uma outra vez, não falou, ele nem, né, deu uma pincelada nesse assunto, de que quem viabilizou isso, né, enfim, vai, não sei se materialmente, né, com compra de material, mas politicamente, né, que isso é evidente, evidentemente isso aí tem muita política no meio, teria sido, né, quer dizer, o Borghetti falava, foi o PC Farias. Entendi. Ô Sérgio, só pra não perder o fio da meada da política, foi em 2002 também que estourou a briga dele com o Roberto Requião. Ele tinha muita mágoa do Roberto, raiva mesmo, não era nem mágoa, raiva do Roberto Requião. Por que ele tinha tanto problema com o Roberto Requião? O que era o problema? Ah, então, isso realmente eu não sei. Mas assim, ó, vou contar uma coisa que o Borghetti me falou por telefone. Mas telefone mesmo, né? Não era o, naquela época ele tinha, né? O WhatsApp. Então, assim, uma vez ele comentou comigo que, assim, veja, eu não sei qual, como é que surgiu, né? Como é que nasceu essa briga, mas assim, eu me lembro em 2008, 2008, deve ter sido. O Borghetti ligou pra mim, não me lembro o que era o assunto, mas ele falou assim, que às vezes ele, né, pegava a pastinha dele e batia na porta de uma empresa, né, falava pro empresário ali, pro dono ali, né, ah, tá, não sei o quê. Aí realmente, aí o dono, né, firmava lá o compromisso, né, do patrocínio e tal. Só que aí, o Requião, segundo o Borghetti, o Requião, com uma rede de informantes, sei lá, né, descobria, né, qual era a empresa, essa história toda, mandava no dia seguinte, praticamente, a PF dar uma batida na empresa do cara. Quer dizer, né, ele também é duro, né? Ah, tá. Aí, cara, começou a ser perseguido. Hã? Então ele começou a ser perseguido. Sim, é, no caso, né? Perseguido indiretamente, né? Porque, como eu te falei, ele, Requião mandava, né? Pelo que o Borghetti me falou, a PF dá uma batida, né, na empresa do cara lá que tinha recém-firmado, né, um patrocínio, entendeu? Atenção, isso aí é relato do Borghetti, lá a gente não tem nada a ver, tá? Sim, sim, é, não, é como a gente poderia dizer, né? Ânimos na Hand, né? Não sou eu que estou falando, foi o Borghetti que me falou isso por telefone. Mas assim, gente, ó, mas então, infelizmente, acaba fazendo sentido, entendeu? Porque, né, porque assim, o Al Borghetti, evidentemente, né, era de vez em quando ele dava um pau no Requião, né, no programa, tal, você se lembra disso? Sim. Inclusive ele usava um título pejorativo pro Requião, qual que era? Era governador dos não sei quantos mil votos? Dos 10 mil votos. Não, mas deixa eu explicar, porque eu acho que você entendeu errado, que é o seguinte, quando ele falava dessa quantia... É a diferença. Quantia, ah, exatamente, a diferença, né, pra qual lá... o cara que polarizou no segundo turno, sei lá, que me lembra agora como é que foi, né, o Requião ganhou, né, nesse caso era o contrário, ele ganhou por míseros 10 mil votos, isso pra eleição do governador não é nada, né? Não, não é nada. O governador do Paraná, senhor Roberto Requião, que ganhou as eleições por 10 mil votos do senador Osmar Dias, quando ele ganhou, ele pensou que ia ganhar por 200 mil votos, 300 mil votos e não conseguiu. Então foi uma eleição apertada e o Osmar perdeu porque ela estava mal assessorado. Não convidou para o lado dele pessoas que tinham ideias brilhantes. Não queria apresentar na televisão fitas gravadas que acabariam, resolveriam a eleição. Oh, deixa eu falar outra coisa para você. Voltando só um pouquinho no tempo, só para a gente não perder o fio da meada. Em 97... ele conseguiu um feito interessantíssimo. Tinha registro disso, não sei se ainda tem no YouTube. Ele conseguiu vetar o Planet Hemp, um show do Planet Hemp no Paraná. E aí, quando a polícia bateu, tinha esse registro, gente, não sei se ainda tem. O Marcelo D2 negando que o Planet Hemp fazia incentivo ao uso da maconha. O Marcelo D2 todo cagado de medo falando: Não, o Planet Hemp não faz apologia, não. Então, essa história é o seguinte, vamos começar do começo, que assim, o Planet Hemp começou a, né, fazer os seus shows e tal. E evidentemente, naquela época, né, a internet ainda estava na idade da pedra, né? então era puramente a imprensa tradicional. Então assim, mas mesmo assim começou a correr o Brasil, né? Começaram a correr o Brasil essas informações de que ele chegava ao ponto de fumar, né? Dar um tapa na macaca no palco, entendeu? E crianças assistindo, quer dizer, uma criança, terrível. Então, o Al Borghetti uma vez ele falou no programa, isso, né, no programa na internet, que ele, na época que o Planet Hemp estava, né, se tornando famoso e tal, não só o Dedor, mas a banda toda, aí assim, ele era simplesmente o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia da Legislativa do Paraná. Quer dizer, ele tinha obrigação, né, moral até, né, de tomar uma providência. Então, né, porque vários deputados correram até a sala dele, lá, o gabinete dele, preocupados com essa história toda. Aí o Borghetti falou, aqui no Paraná não toca. Então ele acionou o Ministério Público, Aí uma decisão, né, que proibindo, não sei o quê. Aí o... A banda lá, né, inteira, lá, saiu do avião, dali a pouco entrou de novo e foi-se embora. E, mas eu lembro dessa entrevista do Marcelo Doido falando, negando que fazia apologia. Não, é incrível. Estado do Paraná. Quero mandar um abraço também para os juízes especiais que estão fazendo um grande trabalho. Meus parabéns ao Poder Judiciário do Paraná. Os juízes especiais, os promotores especiais estão trabalhando no litoral do Paraná, seu Simonei. E olha, um grande trabalho. Por isso nós temos que acreditar no Ministério Público e no Poder Judiciário. Quero também agradecer a doutora Sônia, doutora Rosângela, promotores do Ministério Público. E quero dizer, não tragam o planeta Hemp na capital, porque o Ministério Público vai metê-los na penitenciária. E o dono da casa de show, se trouxer, vai ser enquadrado no artigo 12. Incitação às drogas, incitação ao seu filho fumar maconha. Inclusive, estão querendo levar esse planeta Hemp para se apresentar em Caiobá. Só se passar por cima do meu cadáver. Só se passar por cima do meu cadáver. Eu já estou descobrindo, já vou entrar com uma representação no Ministério Público, já vou entrar no COP com o doutor Noronha, vou entrar na delegacia de tóxicos com o doutor Adalto e vou entrar na Polícia Federal e no Poder Judiciário. Negativo. Esses caras não têm o direito de cantar maconha, de divulgar a maconha, e você deve proibir o seu filho de ver esses cafajestes em qualquer cidade do Brasil. Tem que acabar com essa canalice no Paraná. Muito bem. O Sérgio, com questão ao lado dele social, o que ele prestou como político, eu queria que você falasse o que você sabe. Eu tenho uma gravação que eu vi, deve ainda estar na internet. Como eu já falei, e a gente vai falar mais sobre esse assunto, segura aí que tem mais coisa pra gente falar. Mas as coisas do Bob Borghetti são extremamente difíceis de achar, o que é uma sacanagem, a gente já vai falar sobre isso. Tinha uma gravação onde ele providenciou óculos e ele tava entregando pros pobres, muita gente. Ele também ficou conhecido por providenciar tratamento pra pacientes que tinham psoríase. Tem outra passagem dele onde ex-presidiários que chegassem no gabinete dele e pedissem passagem pra ir pra casa, porque, por exemplo, se o cara foi preso em Curitiba, aí ele precisava da passagem pra voltar pro estado dele, que o Alborguete providenciava isso. E outro registro, que você deve ter mais informações, vou pedir por favor pra você falar, era a questão do, ele providenciava tratamento para usuários de droga. O que você sabe do lado social dele como político? Ô, Sérgio, fala tudo o que você sabe sobre isso aí. Então, realmente, olha, é muita coisa, entendeu? Então, assim, eu vou tentar... Vou falar primeiro os tipos, né, Bom, indo direto ao assunto. Óculos, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, próteses de, sabe, perna, braço, sei lá. Quem mais? Assim, dentista. Sim, dentista, tá? Cadeira motorizada, né? Cadeira de rodas motorizada, tá? Além da cadeira de rodas comum. Internações, isso ele deve ter feito, ele comentou, mas deve ter feito, sei lá, né, em todo esse tempo. Inclusive, sempre... Sérgio, comenta sobre isso aqui, diz que ele tinha uma parceria com a clínica. Como é que era essa história, Sérgio? Era amigo? Pois é, então, se eu não me engano, no caso do tratamento dentário, então assim, tinha algum dentista lá que gostava muito dele e tal, então ele dava um jeito, sei lá, alguma coisa assim, cobrar, né, não um valor inferior, né, ao que ele praticava, alguma coisa assim, para tratar, né, os dentes lá do pessoal, entendeu? Então, além disso, realmente, eu me lembro dessa filmagem, né? Então era uma mesa inteirinha no gabinete dele, a mesa inteira, assim, né? Era de óculos, né? Essa, né, imagem que você viu. Então, assim, como eu falei, aparelho auditivo e, né? E no caso das internações de dependentes químicos, né? E mesmo, eram mais dependentes químicos, mas acho que ele também conseguia arranjar internações para alcoólatras. Eu que fui deputado, que trabalhei por cidadania, por justiça social, e acabei levando no olho do meu cu, com todo o respeito, me perdoe o palavrão, mas eu sou muito franco, sou muito decisivo, porque um político que trabalha, que dá a vida, e a minha missão era trabalhar por cidadania, por justiça social, pela miséria, pelo sofrimento, por crianças, por cancerosos, crianças que não tinham óculos. Fui o único deputado que tive uma farmácia no meu gabinete com amostras grátis, com a ajuda do Dr. Mário Cume e de tantos outros médicos e laboratórios. Fui o deputado que mais dei pernas, mais dei braços, mãos, óculos, aparelhos de surdez. Tenho testemunhas, tenho filmes, tenho tudo gravado. Uma parte das minhas citas foram roubadas, né? Então eu tenho muita coisa guardada, apesar que um filho da puta, que deve ter a mãe na zona, me roubou um monte das minhas coisas, mas eu tenho muita coisa guardada, arquivada. Tem uma outra passagem dele que é maravilhosa, gente. Sérgio, tem uma passagem do Borghetti que gente, era fantástico. Apareceu um casal de chinês, aí eles não sabiam falar nada de português, né? Eles não sabiam nada do Brasil, vieram pra cá pra tentar vencer na vida. Aí chegou o casal de chinês aqui. Aí o chinesinho chegou no, o chinesinho chegou no gabinete do Borghetti. Você deve saber dessa história. O chinês chegou no gabinete do Borghetti e falou assim: Ô, seu Borghetto, moé cheira merda. Moé tá cheirando merda. Aí o Borghetti falou assim: Quê? Tá cheirando merda? Mas, como assim? Eu não sei, moé cheira merda. Moé tá cheirando merda. Aí o Borghetti pegou, o Borghetti tinha parceria com um ginecologista, inclusive mais uma função social dele. Ele mandava pessoa de graça lá no ginecologista. Aí ele tinha amizade com o ginecologista e mandou. Aí disse que o chinesinho. Aí beleza. Aí depois o Borghetti pegou e falou assim: o Borghetti ficou curioso, né? Porque disse que o chinês falava assim: xoxota de mulher cheira merda. Mulher cheira merda. Aí ele disse que ficou curioso com aquilo, né? Falei, mas como que pode um negócio desse? Aí depois o ginecologista falou assim: não, seu Borghetti, é que esse povo da China, eles não têm noção de higiene, eles não têm educação de higiene. E a moça tava limpando a bunda de trás pra frente. Aí ela pegava todo aquele cocô que tava aqui, ó, e trazia tudo pra frente, foi infeccionando aqui na... eu entendi, se limpava da maneira errada, Tá, mas não por nada, veja, mas Hernani, vamos também, você já deve ter ouvido falar isso. Veja, a bem da verdade, por que que teve essa, o que que tá tendo nessa desgraça do coronavírus? Por causa da chinesada mesmo, porca. Não, porque, né, assim, claro, deve haver exceções, mas, pô, o pessoal não é nem pra ferver lá o morcego, né, pô? Sérgio, tem outra questão, porque eu queria só pra deixar a gente pra gente matar a questão da política, pelo menos por enquanto. Quando o Borghetti, ele tinha muita função social dele, e ele me parece que foi realmente um deputado dos pobres. Sim. Você acha que isso é uma visão, às vezes, que a gente tem muito romantizada, e seria absurdo a gente dizer que realmente ele foi talvez o maior deputado que já teve no Brasil? E o que eu queria entender, você considera ele, você poria a mão no fogo por ele? Você realmente acredita na honestidade, na integridade dele? Você acredita que realmente ele não... Porque realmente, se você procurar registro de corrupção, essas coisas, você não acha nada. Você acha que ele é um deputado que a gente pode botar a mão no fogo e dizer que ele realmente agiu correto, tudo? O que que você pensa desse assunto? E como é que você avalia os 16 anos dele de deputado? Então, realmente, no caso da corrupção, eu nunca ouvi falar de nada, tá? Mas assim, mas tem uma outra questão. Que você fez uma outra pergunta, né, antes, que assim, essa questão da... Como é que você falou? Da parte do lado social dele, né? Mas era... Sim, deputado dos pobres. Então, isso aí é o seguinte. Veja, basta... Na questão da preferência, né, do eleitorado pobre, né? Veja, faz todo sentido, porque assim, é claro que existem exceções, né? De pobres que não gostam dele, ou não gostavam, e de ricos que gostavam, quer dizer, né? Mas assim, dá para traçar um perfil. Então assim, culturalmente, assim, programas como o programa do Borghetti são, digamos, classificados, né, na pirâmide social, como assim, a maioria dos né, espectadores, ou sei lá como você queira chamar, ouvintes, tá? Eram, né, das classes C, D e E, isso é fato. Mas isso não impede, evidentemente, que, né, pessoas das classes A e B, né, tem de tudo, mas é o perfil. Então, assim, eu digo isso porque, assim, acabava sendo o perfil de quem, né, assistia ou escutava o programa dele, o perfil de quem votava nele. Pô, entendeu? Faz todo sentido. Mas, não, mas você não terminou a resposta. Você considera ele um deputado que realmente era honesto, talvez? Você poria a mão no fogo por ele? Por tudo, veja, por tudo que eu já ouvi falar nessa história toda, realmente nunca ouvi falar de nada. Mas além disso, estou dizendo assim, além disso, acontece que o... Veja, ele contou uma história uma vez que é o seguinte, que também tem a ver totalmente com, a ação social dele. Em 2002, já depois de ter saído lá o resultado das eleições, ele viu que ele não tinha, né, emplacado o quinto mandato, acabou, né, caindo. Então, ele foi lá na Assembleia, no gabinete dele, para, né, limpar o gabinete, limpar, que eu digo, pegar todos os objetos dele, aquela história toda, e ir embora. Aí aconteceu o seguinte, que assim, tinha, né, no, na, assim, deitado, assim, tinha um senhor, né, praticamente ali, em frente à porta e tal, e um rapaz deitado numa, sei lá, um lençol, né, mano, algo assim. Aí, então acontece que, né, o Borghetti, evidentemente, né, cumprimentou o senhor lá e perguntou, e o rapaz, não, ó, que houve, de onde vocês são e tal. Aí o senhor, né, falando ali em nome do filho, falou assim, não, aqui nós somos de Santa Catarina, veja só, hein, a jurisdição dele era só o Paraná, teoricamente. Mas ele falou assim, ó, nós somos, acho que era de Blumenau, mas eu me lembro que era de Santa Catarina. E viemos até aqui, de ônibus, sei lá, tudo bem. E o cara, coitado, todo torto, ele falou assim, porque meu filho sofreu um acidente, né, um acidente feio, né, de moto e tal, precisa de uma cirurgia na coluna, né, uma coisa assim. Aí o Borghetti, ainda, né, como estava ainda naquela transição, né, de ser deputado para não ser mais, então ele ainda assim, né, ele conseguiu, né, sei lá, internação, talvez até, não me lembro direito, mas assim, acho que até uma cirurgia pro cara, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, e ele contou, não só esse pai e esse filho que eram de Santa Catarina, mas assim, vinham pessoas de outros estados que não faziam nem sequer divisa com o Paraná. Não, muito interessante, parabéns por ter falado isso. Ele comenta que as pessoas vinham de outros lugares do Brasil pedir ajuda, e ele mesmo sendo deputado do Paraná, ele ajudava essas pessoas de dó. Mas ele em teoria, não era obrigação dele, tinha isso também. Mas é o que eu, justamente, porque assim, quando eu digo jurisdição, então assim, velho, o cara é deputado pelo Paraná, né, ele não tem obrigação, né, de, sei lá, vai tratar de quem não é do Paraná. Mas ele fazia questão, entendeu? Entendi. Tá, aí, dando só pra um segmento, assim, pra gente continuar. O ódio dele que veio do PT, quando o Lula é eleito em 2002, a raiva que ele tinha do PT, você acha que era uma, por exemplo assim, você acha que era pessoal o ódio que ele tinha do Lula, do PT? Ou você acha que ele realmente ele tinha razão no que ele falava naquela época? Assim? Como é que você enxerga isso? Então, isso aí é o seguinte, acontece que... Eu não vejo, né? Não, acho que nem tem como. Nem teria como o Borghetti ter, sei lá, um ódio pessoal do Lula, sei lá o quê. Então, sabe, não, sei lá, acho que não devia nem conhecer, sei lá, pessoalmente. Tá? Mas assim, por exemplo, eu me lembro, isso eu me lembro claramente, na época... Me lembro na época da TV Intervalo, dele indignado, porque realmente, né, é um saco. É irritante, assim, eu lembro dele falando assim, aquele jeito, ele falou assim, pô, mas eles estão roubando esse governo do PT, deram calote, não sei do que, né? Roubaram na propina, não sei o que, de 25 milhões de reais. Assim, nem na outra encarnação vou ganhar uma grana dessa, cara. Tá merda, vai roubar na puta que eu pariu. Então, assim, a indignação dele, evidentemente, era justa. Agora, o que eu acho que, assim, pode ter dado ali uma faísca ali que causou esse, sei lá, esse ódio que ele tinha do PT, era justamente o fato de que, né, basicamente, não sei se foi só, né, apenas, mas basicamente quem derrubou ele, né, que ele não conseguiu, né, continuar na Assembleia foi o PT, né? Entendi. Não, porque, veja, ele, né, era um político, né, quer dizer, poxa, né, o político, evidentemente, tem que, né, se ele não se elege, que ele vai daqui, que adianta, né? Sem dúvida. Aí, o Sérgio, quando ele sai quando ele perde a eleição em 2002, ele ficou muito abalado com aquilo. E aí ele decide voltar pro rádio. Ele chegou a passar pela Rádio Colombo. Tem uma outra rádio menor que ele passou. Inclusive, quem era amigo dele foi amigo dele até o final da vida e foi companheiro, era o que chamava de Bate-Pau, que era o Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre, ele apareceu na vida do Alborguete quando que foi? Eu não sei o ano exato. Então, eu não sei o ano exato, mas eu também entrevistei duas vezes o Ricardo Alexandre. Eu lembro. Então, a primeira vez que eu entrevistei foi no carnaval de 2010, né? O Alborguete tinha praticamente acabado de morrer, né? E aí, nessa questão do bate-pau, como eu te falei, eu não sei o ano exato, mas assim, ele não foi o primeiro bate-pau do Alborguete. O primeiro bate-pau do Alborguete foi o anterior, um rapaz lá, chamado Jackson Serafim. Muito bom você ter falado. O Jackson, inclusive... Nossa, conta tudo que você tem pra falar. O Jackson foi fundamental na história do Alborguete. Fala aí. Justamente, como eu te falei, o Jackson Serafim, foi o primeiro, né, como eu falei, o primeiro bate-pau do Dal. Então, assim, o problema foi o seguinte. E, aliás, o Alborguete, ele sempre... Bom, vou contar a história primeiro, porque, assim, o Alborguete falou pro esse Jackson ir pro Paraguai comprar umas câmeras, né, fitas e tal. Só pro povo entender, senão vai confundir. Bate-pau, gente, significa é pau pra toda obra, é ajudante geral. Resumindo, é isso. Justamente. É o auxiliar, é o escudeiro, entendeu? Isso. O Jackson foi, né, pro Paraguai, comprou lá em Ciudad del Este, né? Ciudad del Este, câmeras, fitas, né? Equipamento pra TV. Na volta, já aqui no Brasil, no Paraguai, aqui no Brasil, no Paraná, já, né, tinha voltado do Paraguai. E aí que entra, que eu vou explicar, que o Alborguete sempre falou, ele nunca entrou em detalhes, mas ele sempre falou que o Jackson morreu por causa de mulher. Aí assim, e ele então, entrou com o carro debaixo de uma jamanta. Então, sim. E aí tem um detalhe que ele contou, né, o Alborguete contou, quando ele foi no Super Pop da Luciana Gimenez, você deve se lembrar. Sim. Eu falei com a produção da Luciana agora há pouco. Ela me convidou para participar ao vivo no amanhã ou depois, o dia que eu quiser, para participar ao vivo no programa, como é? Pop, não sei o quê, Super Pop, da Luciana Gimenez. Eu falei com a Ana Paula, que é a produtora da Luciana Gimenez. Inclusive, eu falei para a Ana Paula, falou, se o Ibope não deu ponto para vocês, é mentira, entendeu? Porque a RedeTV deve ter marcado, deve ter derrubado a Globo, o SBT, a Bandeirantes. Então, quando ele foi lá, ele contou que ele previu. Não é que ele previu, ele sentiu na hora que aconteceram ali, nas horas, né? Nas horas que aconteceram, eu vou falar uma outra questão. Primeiro, né? Não sei na linha do tempo qual foi primeiro, mas assim, esse, né, que a morte desse Jackson Serafim. E a outra coisa, que depois eu posso... Não, pera, você tá esquecendo um detalhe. Aí, quando o Jackson morreu, gente, não sei se foi no socorro, não sei se foi na rodovia, roubaram todas as câmeras do Alborguete, roubaram o dinheiro e roubaram mais alguma coisa, não tô lembrado o que foi. Eu sei que roubaram tudo e ele perdeu tudo, todo o investimento. Mas então, duas coisas que o Alborguete falou na hora, assim, que ó, fulano morreu. Uma foi uma vez foi o Jackson e a outra foi a filha dele. Mas falando pra terminar a história do Jackson. Então, o Alborguete tinha acabado de chegar da Assembleia, lá na CNT, né? Dali a alguns minutos ia começar o cadeia, né, na TV e tal. E aí ele perguntou, cadê o Jackson? Aí alguém respondeu no estúdio, ainda não chegou. Ele falou, não, tá, então morreu. Aí o cara falou, não, Alborguete, calma, cara, o que que você, não brinca com isso? Aí o Alborguete falou, não, morreu. Aí, não deu 5 minutos que o Alborguete falou isso, ligou um policial rodoviário, falou assim, ó, Alborguete, eu vi aqui, né, o teu funcionário aqui entrou com o carro debaixo de uma jamanta, achei aqui no bolso dele o, sei lá, o cartão de visita do cadeia, tá, né? Entendi. E no caso, tá, só pra... Não, pode falar. Não, e a história da filha dele, né, que se matou aí foi, né, que assim... Não, mas calma, é spoiler, calma aí, segura, essa história é importante, calma aí. Volta lá, aí o primeiro bate-pau dele foi o Jackson. Aí depois veio o Ricardo Mianes em seguida, foi isso? Que até eu perguntei pro Ricardo, assim, quando eu entrevistei, né? Perguntei assim, olha, quando ele falou assim, né? Me perguntei pra ele assim, ó, como é que você denominaria esse período em que você conviveu diariamente com o Alborguete? Aí ele falou, né? Falou exatamente assim, a melhor fase da minha vida. Né? Ele falou, ó, com o Alborguete eu aprendi, com o Alborguete eu chorei, eu dei risada. Ele falou um monte de coisa, mas tudo bem, mas voltando. Então, né, o Ricardo, ele, assim, aconteceu isso, ele falou, né, o Borghetti falou pro Ricardo, ó, então, você vai ser meu novo bate-pau, tá, entendeu? Inclusive, aí o Borghetti deu um dinheiro à vista pro Ricardo, e o Ricardo comprou um cadete para eles rodarem atrás de notícia, das coisas, e como motorista também. O Sérgio, tem uma questão que o pessoal fala muito, que é o Borghetti chegou a enfrentar, e eu não conheço um outro, você pode me corrigir, eu não conheço outro repórter que teve coragem de enfrentar o PCC no Brasil. Sim. O Borghetti enfrentou diretamente o PCC, xingando ele tudo. Como é que o Borghetti não morreu nessa fase? Como é que não mataram ele? É, então, aí tem um detalhe. Mas primeiro vamos voltar um pouco à fita, que é o seguinte. Na verdade, eu não vi isso, mas, né, muita gente contou. Que assim, a primeira organização criminosa que ele peitou, de fato, né, muito antes do PCC, sei lá, ser criado, né, foi o Comando Vermelho. Ah, sim, sim. Na verdade, duas que tem lá no Rio, não sei se, no caso, Comando Vermelho tem até hoje, e uma outra que eu não sei se tem, nunca mais ouvi falar, chamada Falange Vermelha. Aconteceu o seguinte, quando o Borghetti ainda era vivo, né, ainda tava, acho que foi em 2009, né, o Borghetti já tava doentinho, né? Mas assim, ele tem um repórter que deu uma entrevista para uma web TV, né, fala o nome do repórter? Né? Pode falar. Simbonei do Nascimento. Então assim, ele deu uma entrevista para um rapaz lá, né, de uma web TV, e aí ele contou, deve ter acontecido exatamente assim, que, né, um dia lá o Borghetti estava, né, com o ovo virado lá, então ele resolveu falar assim, né, da Falange Vermelha. Nesse caso não era o Comando Vermelho, era a Falange. Ele falou assim, essa Falange Vermelha é tudo um bando de viado, tá? Aí acontece que assim, no dia seguinte, isso no programa ao meio-dia, né, aí assim, no dia seguinte, os bandidos lá, do, né, lá dessa Falange Vermelha lá do Rio, queriam, né, telefonar lá, descobriram lá o telefone da CNT, sei lá o que, queriam, né, conversar com o Borghetti, falando assim, porra, cara, tu é macho, mas... aí vamos, né, novamente, dando um salto no tempo. Em 2006, num programa lá, com imagem, o Al Borghetti é que... aconteceu um negócio lá de uma coisa que tinha alguém do PCC tinha escrito errado, enfim, vou encurtar a história porque esse detalhe não é tão, né? O importante é o que ele falou. Que ele falou assim, né? Que obviamente ele falou do líder, né? Que já que tava no PCC, ele falou, ô, Marcolão, aí ele começou, né? Assim, é Marcola analfabeto, ele vai, Marcola bundeiro, dá dor de bunda, tá assim. Aí assim, isso na TV Intervalo. Aí, entendeu? Eu digo isso assim. Esse Simbonei do Nascimento comentou, e eu tive medo para descobrir que era verdade, que assim, os bandidos gostavam do Borghetti, não digo todos, mas muitos deles gostavam. Eu ouvi falar disso mesmo, que eles assistiam inclusive no presídio, eu já ouvi falar disso justamente, então assim, né, dava um jeito, uma gambiarra lá de assistir o Borghetti no presídio, entendeu? Veja, até onde eu sei, ele é o único repórter policial que tem moral até com os caras, né? Entendi. Não, entendeu? Até moral, até não, né? Até que submundo. Cambada de filho das putas, que são esses assassinos bandidos do PCC. Vocês trocados por merda é caro. Eu admiro mais a merda do que vocês. Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês. Vocês têm que morrer. Vocês são bons da boca, vocês têm que morrer. Eu tenho mais coisa pra falar aqui. Pera lá. A delegacia choram em vista de criança. Eu quero que vá a merda. Tinha que mandar matar. Tudo bem. Agora a gente, andando um pouco. Quando ele perde a eleição em 2002, ele começa a fazer, participar, voltar pro rádio. Pro rádio aí. Isso. E ele começa a participar de algumas rádios. Inclusive, quem acompanha ele durante toda essa jornada, indo de rádio em rádio, era o Ricardo. Isso é muito bonito de ver. A parceria entre os dois. Os dois tinham uma parceria, uma. Né, o Ricardo acompanhou ele em todas as rádios. E ele estava numa rádio muito pequenininha, muito. Até considerada. O Ricardo até falou que era uma rádio. Palavras do Ricardo. Era uma rádio que não ia pra frente. Porque era uma rádio muito pequenininha, uma rádio muito. muito sem perspectiva. E aí, o que aconteceu? O Leonardo Capote viu que ele estava, né, que ele estava numa rádio muito pequena e tentou chamar ele, pensou em chamar ele para participar da Web Intervalo. Como é que foi essa passagem, Sérgio? Assim, se eu não me engano, o Alborguete já conhecia, no caso, a mãe do Leonardo Capote e a mãe do Pablo, entendeu? É como eu falei para você, então assim, naquela época, isso é uma coisa que o Capote falou numa certa altura desse documentário, que ele tem toda a razão. Naquela época não havia a facilidade que nós temos hoje, né, do Alborguete, como eu te falei, né, em off aqui, né, que ele poderia simplesmente, sem gastar um centavo, fazer live, né? Sim. Toda integrada, assim, entendeu? Sabe? Simultaneamente, Instagram, YouTube, Facebook, entendeu? Agora, naquela época não havia isso. A internet já não era mais aquela idade da pedra que era nos anos 90, mas também não era a potência que é hoje. Era levada como coisa amadora, não era coisa. Não tinha credibilidade. Então, isso aí é o seguinte. Assim, a internet, naquela época, né, já há duas décadas atrás, ela. Por exemplo, assim, a imprensa, digamos, a imprensa comum, que já existia, né, já há séculos, já, quer dizer, séculos ou décadas, né, aí assim, não, ainda não tinha sentido, né, a força, né, da internet. Muito boa tarde, minha Curitiba. Boa tarde, meu Paraná. Estamos começando agora pela Colombo do Paraná, região metropolitana, em rede estadual com Londrina e toda a região metropolitana. Sul de São Paulo, sul de Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Cadeia Alborguete, com Ricardo Alexandre Bianes e Luiz Carlos Alborguete. Aqui, profissão repórter, jornalismo com credibilidade, com vergonha na cara, porque aqui nós não devemos a vagabundo nenhum e vamos falar a verdade, doa a quem... Então, gente, aí o Alborguete, ele tava numa rádio muito pequenininha e que, palavras do Ricardo Alexandre, a rádio não ia pra frente, porque era muito pequena. Ele disse que o dono não investia, entendeu? Vou usar termos assim, pra deixar claro, assim, vou usar um termo assim. Era uma TV Cultura da vida, vamos supor assim. não do lado do público, mas assim, uma TV que, convenhamos, não é que ninguém assiste, mas... Você concorda que a TV Cultura não tá disputando pra ser a top? Não, ela não, tá ali, né? Não, claro que não. Porque, por exemplo, uma TV com uma cultura, não digo pelo fato de ser estatal, mas mesmo que ela fosse privada, mas é uma programação cultural, né? Teoricamente não tem, né? Não vai disputar. É um, né, outro apelo. É. Então, o Pablo... então, aí o Leonardo Capote, vendo que o Alborguete estava ali e querendo dar início no projeto dele de web rádio, pegou e falou pro Pablo ligar. E o Pablo despretensiosamente ligou. E essa passagem é muito curiosa, porque ele achou que ia ter um assessor. Olha pra você como é que é. O Alborguete era muito simples. Ou seja, essas histórias do Alborguete são... isso cativa a gente, cara. Eu tenho como o Alborguete como modelo de simplicidade, humildade. Ele não tinha... O Pablo achou que ia falar com um assessor, que ia falar com... Não, aí disse que ele ligou lá, aí a atendente pegou e falou: ah, você quer falar com o Alborguete? Pera aí um pouquinho. Aí ficou sem entender, né? Será que vai passar número? Né? Dali a pouco entra o próprio Alborguete na linha e conversa com ele. Ele pega e faz a proposta deles gravarem pra web rádio. E o Alborguete aceita, cara. Sérgio, isso pra mim... Eu não sei se você se arrepia com essas coisas. Eu sou muito emocionado com essas histórias. Isso pra mim é uma coisa, assim, surreal, cara. Como é que... Eles firmaram um contrato por telefone. E aí, logo em seguida, o Alborguete tava gravando na internet, cara. O que você pensa disso, cara? Então, isso aí foi o seguinte, veja, isso aconteceu, essa simplicidade incrível, né, aconteceu comigo, porque na semana anterior ao dia 9 de julho, lá, né, em 2007, aquela história toda do feriado aqui em São Paulo, então, eu liguei pro número lá aqui, né, o telefone que era dado lá como da rádio, né, da rádio Intervalo. E... o Capote falou assim, ah, tá bom, né, que você queria falar com o Borghetti. Acho que eu tinha até, não tenho certeza, mas acho que eu tinha mandado antes, dias antes, um e-mail pro Capote, sei lá. Ele falou, tá bom, vou passar para o Borghetti. Aí atendeu ele, obviamente eu reconheci a voz facilmente. Aí eu falei, ô, Borghetti, que legal, tá, né? Aí, entendeu? Comigo aconteceu basicamente a mesma coisa. Sérgio, foi nesse período em que você teve a oportunidade inacreditável de conhecer o Alborguete. Como é que foi essa história que você conheceu ele pessoalmente? E como é que foi a história da câmera e dos patrocínios? Sim, como é que foi? Não, você tá falando dessa, né? Da câmera, né? Não, é. O seu primeiro contato com ele que você encontrou... Você falou que você mandou um e-mail. Como é que foi a história? Vamos lá. Ah, não. Então, já que é pra falar da primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Então, assim... Isso, vamos lá. Foi bem antes, sei lá, né? De quando eu e meu pai demos uma câmera pra ele. Então, é o seguinte. Falando, né, de quando a gente se conheceu. Eu, se eu não me engano, passei um e-mail, né? Mandei um e-mail pro Capote. Falando que queria escrever a biografia do Alborguete, que era a história toda. Aí, veja, que assim, esses detalhes, pô, faz, né, 12 anos, né, é o seguinte. É, enfim, chegou uma hora lá, né, que acho que um pouco antes do... Ou talvez até no intervalo, né, que entrou o Merchan, né, como você fala. Aí eu liguei pra lá nessa hora. E o Capote falou, ah, não, quer falar com o Borghetti? Ah, sim, me lembro, né, tá. Aí passou, né, direto pro Borghetti. Naquela fração de segundo, eu até pensei, né, o Capote vai falar que vai passar, sei lá, né, pro assessor. Mas não, ele atendeu, foi o Borghetti, né. Então, E aí tudo bem, a gente combinou. De ir, né? Lá onde era lá, né? Aquela clínica lá, né? Que era onde ficava o estúdio. Assim, no dia, né? 9 de julho e tal. Acho que eu nem cheguei a explicar para o Borghetti, não sei nem se ele se lembrava desse detalhe, né? Que só é feriado esse dia no estado de São Paulo, lembra que eu falei? Então, assim. Né? E ele era paulista, mas não. Enfim. Aí, assim. Enfim, chegamos lá, nesse lugar lá que era, né? O estúdio e tal, tinha, né, era imenso, né, e aí a gente, né, meu pai parou o carro ali e tal, dali a pouco, eu me lembro até, chegou, eu, de longe, né, vi já, era o Bate-Pau dirigindo, o Borghetti no banco do carona. Inclusive ele tomou susto com você. Ah, tá, não, já que é pra contar, só que foi o seguinte, meu pai percebeu, depois que eu entendi, que assim, veja, o Bate-Pau parou com o carro ali, né? Porque realmente era um lugar imenso. Ele parou com o carro nessa graminha ali, né? Que era o estacionamento. Em frente, né? A porta ali da clínica, né? Que era o estúdio. E aí ele entrou. Já na, né? Naquela... Enfim, aquela casona. Entrou lá. Né? E o Alborguete saiu, né? Bateu a porta dele lá do lado do carona. Foi até, né, alguns metros da porta, só que deu meia volta. E eu notei claramente que ele voltou, né, abriu, reabriu, né, a porta do carro ali do carona, do lado do carona, se agachou e foi procurar sei lá o quê, né. Aí, aí eu cheguei por cima, né, entrei por cima, digamos assim, e falei pra ele, ô, Borghetti, tudo bom com o senhor? Então, aí ele olhou pra mim de baixo pra cima, porque aí meu pai, né, de longe, falou assim, ele, né, quando a gente voltou pra casa, meu pai falou, pô, ele pensou que, sei lá, ia ser sequestrado, sei lá, Ai, meu Deus. Mas, então, falei assim, então, falando de quando eu e meu pai demos a câmera pra ele, então, assim, como eu te falei, então o Borghetti tava contando, né, essa história da câmera, não sei o que tinha acontecido, enfim, né, aí eu falei, aconteceu isso, eu peguei quentinho, meu pai, né, juntou quinhentinho dele também, né? Aí a gente comprou uma câmera legal, né? não era né, de última geração, mas era legal, não era nada chifre. Aí, né, foi lá até Curitiba e tal, a gente se encontrou com ele no hall do hotel em que a gente estava, eu e meu pai. Sim. E ele veio, isso que meu pai depois comentou comigo quando a gente estava já voltando, né, para Santos, ele comentou comigo, então, e ele trouxe a Maria Auxiliadora, trouxe a esposa, porque ele não estava acreditando. O que eu quero dizer que ele não estava acreditando é o seguinte, o que meu pai quis dizer é basicamente o seguinte: a imensa maioria das pessoas né, que conviveram com o Alborguete, né, geralmente se aproximavam dele para tirar. Entendeu? Sim. Tirar algo para si. Quando eu digo tirar algo para si, você entendeu, né? Não estou dizendo no sentido mais nobre da expressão. Sim. Já eu e meu pai, nessa ocasião que nós demos, né, uma câmera pro Alborguete, nós nos aproximamos dele pra dar, entendeu? Então foi algo diferente pra ele. Claro, não vou dizer que nunca tivesse acontecido, mas assim, a experiência, né, que ele já devia ter apanhado tanto da vida, que a experiência dele, né, era quase que, ah, sempre, né, o cara tá se aproximando, vai querer, né, alguma vantagem, não sei o quê, vai querer me achacar, entendeu, né, sabe? Ô Sérgio, você conta que quando você conheceu ele, você falou pra mim que o cheiro de cigarro dele era muito forte. Sim. Que ele fumava demais a conta. E tem uma passagem que ninguém sabe, só você. Tem um cadeia em específico em que ele entra nervoso no estúdio e ele começa a dizer assim: sai de perto de mim, eu não gosto de quem fuma, eu não suporto cheiro de cigarro. E o estúdio inteiro dá risada. E quem escutou não entendeu, mas a piada era justamente que o fato que ele cheirava cigarro muito forte, o cheiro dele era de cigarro, e ele reclamando de cheiro de cigarro, né? Que é um negócio curioso, né? Não, claro, veja, tem até uma passagem, na época que o Borghetti teve o programa na Record, que ele, né, tinha um repórter lá, acho que até era Roberto Ascioli. Não sei se ele ainda, né, não sei se ele ainda tem o programa, porque eu me lembro que muito tempo atrás já, né? O Borghetti acho que já tinha morrido, o Ascioli estava apresentando lá, não era cadeira, 190 urgente na CNT. Mas faz tempo isso, tá? Não sei como é que tá agora. Mas tô dizendo, acho que, não me engano, era o Ascioli contando lá de um caso e tal, né? Um crime lá. Aí, o Ascioli estava, né, explicando, dali a pouco o Borghetti, né, sabe, entra de rasgando, assim, né? Em cima do Ascioli que tava falando, né, como é que tinha sido o crime, né? Ele falou assim, cara, não, fulano, não sei, não é o nome que ele falou, é um outro cara, no estúdio, eu não gosto que fume perto de mim, né, mas veja, eu tô falando isso. Foi! É uma outra coisa, mas é exatamente a mesma coisa. Então, porque assim, veja, evidentemente, já faz muito tempo que todo mundo sabe que o cigarro, né, faz muito mal, que mata, que dá câncer e tal, né? Então, evidentemente, o Alborguete, sei lá, ele deve ter tentado parar de fumar muitas vezes. Ah, tá, faz sentido. Porque assim, não é... Até tem um detalhe, que o pessoal, o molecado hoje em dia não tem a menor ideia, que assim, até os anos 60, início dos anos 70, tinha assim, médicos, nos Estados Unidos, não estou dizendo só aqui no Brasil, que diziam que o cigarro não fazia mal, que fazia até bem. A bem da verdade, também, vamos, né, já que o assunto, só para fechar esse assunto do tabagismo, isso aí é o seguinte, veja, a única coisa que matou o Borghetti foi o cigarro. O máximo que eu sei, assim, que ele tinha, mas aparentemente estava perfeitamente controlado, era diabetes. Mas, assim, então, assim, né, e também aquela velha história, né, infelizmente, porque as pessoas acham assim, ah, por que que o sujeito não para de fumar, por que que o outro não para de beber, né, por que que o outro não para de, sei lá, dar um tapa na macaca. Porra, vício não é uma coisa lógica, né, não, sabe, não é uma coisa fácil, né, para quem tem, então, né, para deixar de ter. Então, a bem da verdade, eu percebi, e meu pai também percebeu, que o Alborguete só, a bem da verdade, só deixou de, né, só parou de fumar quando já tava na quimioterapia, pô, era tarde. Sem dúvida. O flagrante. O que chama a atenção, Alborguete, é que... Pigarro. É esse Marlboro aí que eu comprei na rua aí. Criaram um Marlboro agora que você... os caras fraquinho. Fraquinho. O cara ir parando igual. Você puxa aqui, sobe, abre, pois baixa e tal. Mas não fala mal de cigarro, que é um cigarro bom, viu, Borghetti? Você viu ali, ele tem um pedacinho de filtro, depois tem fumo e mais um pedacinho de filtro. Quer dizer, é um cigarro bonito, é bom. E o resto? O resto é fumo, fumo mesmo. Fumo mesmo. Fumo bom. Tá, e daí, o que você ia comentar? Bom, o interessante é quando se assalta... Ô Sérgio, outra coisa sobre esse período que ele começou a mexer na internet... Inclusive, muitos afirmam que ele foi o primeiro youtuber do Brasil. O que eu queria entender é o seguinte. Esse período, ele foi marcado por muitos problemas técnicos. O programa tinha problema técnico direto. Sim, e você acompanhou esses problemas. Narra pra gente um pouco como é que era a história, né, do primeiro youtuber do Brasil, que era o Alborguete. Como é que era pro programa ficar no ar? Os problemas que tinham, como é que foi esse período? Olha, isso aí é o seguinte. Tudo bem que a gente tem que dar um desconto, né? Porque nesses três dias em que eu participei do cadeia pessoalmente, meu pai chegou a entrar lá no primeiro dia, eu acho, pra conversar com o Borghetti, que era o senador, né? E aí ele percebeu, depois que ele, né, foi pro, né, assim, foi dormir, né, no quarto do hotel. Então meu pai comentou, porra, mas, ó, só pra você ter uma ideia. Meu pai comentou, porra, mas a quantidade e o caos dos fios e cabos, né, que tinham lá no chão, nos computadores, sei lá o quê, né, ele comentou comigo. Que ele falou assim, porra, nem a TV Record nos anos 60, porque meu pai, né, numa ocasião... É, ele falou assim, né, ele falou que numa ocasião ele foi lá para resolver não sei o que era. Ele chegou ali naquele arquivão, né, que inclusive, né, infelizmente teve dois incêndios, perdendo muita coisa. Então assim, ele falou assim, porra, nem a TV Record nos anos 60, com todo o desleixo, né, era uma coisa que, né, esse do estúdio lá que eu vi, né, era, chegava perto, ele falou. E além disso, né, olha... Eu sei que você vai falar com polêmica, pode falar. Pode falar. Não, é o seguinte, veja, eu acho que assim, eu não estou dizendo que as pessoas, que todo mundo deve ser Caxias, porque eu mesmo não sou Caxias. Nem teria como ser. Só que, porra, é foda, o próprio Capote, tipo, o cara me chega atrasado, meia hora atrasado, no programa de estreia, pois é, não existe isso. Então, assim. Vamos deixar as coisas claras aqui, porque aqui nos times do português, claro. Você sente, na sua opinião, como uma pessoa que acompanhou de perto, que havia desleixo, na sua opinião. Sim. Opinião, cada um pode ter uma opinião. Claro, a sua foi desleixo. Claro, era uma mistura de desleixo com, sei lá, vai, uma coisa... No caso, assim... Então, esse negócio que eu te falei, que assim, veja, o Alborguete estreou na internet no dia 1º de março de 2006, tá certo? Sem imagem. Sim. Só que assim, como que eu sei que, por exemplo, o Capote chegou no minuto 29, para você ver, bem exato, se você tiver o arquivo, ou então eu te mando, minuto 29. Porque no minuto 29, o Alborguete estava falando, né, de um crime, não sei o que, olha só. De repente falou assim, olha, isso aí não é hora de chegar não, né, seu Leonardo, gosta de uma ostra gratinada, hein, chegar então dá para detectar claramente que ele chegou naquela hora. Entendeu? Ele falou assim, né, ele falou exatamente assim, isso aqui não é hora de chegar não, entendeu, né? Entendi. E, não, sabe, é duro, porque assim, mesmo no caso assim, como é, veja, te falei em off, e vou falar agora, lembra que eu te falei que eu falei pro Alborguete pessoalmente, né, cara a cara, falei assim, veja, cada minuto que eu convivo com você aqui, eu aproveito, né, aí que entra a outra questão, né, outro, né, que eu notei, eu senti claramente, que eles acharam, né, o Pablo e o Capote, senti claramente que eles acharam que era uma mistura de infantilidade com viadade, né. Entendi. Sabe aquela história que até tem música romântica que é assim, ó, cada minuto que eu aproveito, né? Sim, veja. Mas sim, o que deu vontade de contar, de falar pra ambos, principalmente o Capote, foi o seguinte: deu vontade de falar assim, cara, vocês que convivem, né, diariamente com ele já há anos, vocês deveriam dar mais valor, pô. Deveriam, eu acho. Entendi. Ô Sérgio, nessa época, repete aquilo que você falou, só pra saber. Então. A tele, variava entre televisão e variava entre rádio. Quando tinha imagem, era TV. E quando era só o áudio, aí virava rádio. Quer dizer, claro. Alternava. Não, veja, só explicando bem. Por que que havia alternância? Muito simples. Porque alguma coisa acontecia que a câmera pifava, ou, sei lá, alguém levava. Quando eu digo alguém levava, não tô falando de roubo, tô falando assim, sei lá, alguém pegava assim e falava pros dois lá, né, pro Pablo, pro Capote, ah, sei lá, eu quero usar não sei o quê. Pronto, aí ficava, entendeu? Não tô falando de roubo. Sim. Tô falando que alguém, né, pegava e levava embora. Não é roubar, necessariamente. Então, assim, entendeu? Aí era bem esse negócio mambengue, entendeu? Era bem o negócio, né? É que você fala, desleixo. Aí tinha imagem, era TV. Não tinha imagem porque a câmera tava, né, quebrada ou sei lá, em outro lugar. Aí era só rádio. Com questão aos problemas técnicos nessa época. Mas que eu tô dando os devidos créditos, e se o Leonardo estiver escutando isso aqui, Leonardo, eu quero te dar os parabéns, porque você fez a sua história na internet, ninguém tá. A gente não tá aqui para descer por rede também. Mas com questão dos problemas técnicos. Um dos problemas que tinha, o Sérgio, isso que eu queria que você explicasse mais. Diz que a audiência do Borghetti estourava tanto. Que a banda não suportava, o servidor não suportava e os programas caíam. Chegava a ter dias que não tinha programa? Como é que era essa época? Conta mais, narra mais pra gente esse período. Como é que era, Sérgio? Uma coisa é fato. Apesar dessas críticas que eu acabei de fazer pro Pablo, né, e pro Capote, veja, realmente, em muitas ocasiões, muitíssimas ocasiões, a transmissão caía porque tinha muita gente ouvindo, vendo. Isso é fato. Você sabe que hora é agora? As horas, e agora? São 3:08, caralho! Essa rádio é uma merda! Vive só fora do ar Não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda? Não sei o que que eu tô fazendo aqui. Eu acho que vocês não vão chupar a teta da vaca do Renan Calheiro. Vai lá chupar a teta das vacas do Renan Calheiros. Pra ver se vocês tomam a pior cerveja desse país, que é Skin Cariol. Todo dia, puta que eu pariu. Entra tarde essa rádio. Todo dia. Não tem um dia. Vai lá. Ricardo, assume esta merda e vamos botar no ar essa merda pra ver se essa bosta dessa rádio funciona e ainda é campeã em audiência em web jornalismo da internet brasileira. Mas todo dia é um culhão pra aguentar. Todo dia essa merda tá fora do ar. Todo dia essa merda está fora do ar. E os meus ouvintes não são obrigados a aguentar esta putaria, esta sacanagem na internet. Cala a boca, filho da puta! Cala a boca! Sai daqui! Sai daqui! Suma daqui! Cambada de filho da puta! Você tá muito nervoso! Nervoso a puta que eu pariu! A puta que eu pariu! Cambada de incompetente! Cambada de canalha! Esta merda também não entra no ar, iogurte não entra no ar, mensagem não entra no ar, não entra bosta nenhuma. Que é, Guilherme? Vai, posso falar um minutinho pra desligar ou não? Hã? Eu posso falar um minutinho ou não? Pode falar, que é, caralho? Ô, caralho, eu só quero dizer o seguinte, o segmento de jornalismo na internet que você faz é uma coisa nova no Brasil. E a internet brasileira não está preparada para tamanha audiência que você tem, Borghetti. É por isso que o site, é por isso que sai fora do ar, é por isso que arrebenta e explode tudo nessa porra. Porque está o Brasil inteiro e o mundo inteiro te ouvindo. É isso que eu queria falar. Agora o negócio é o seguinte, agora uma hora diz que tem que botar um byte, outra hora é um cagaite, outra hora é um bostite. Agora ligaram pra lá, pra Brasília, não sei pra onde, pro escritório lá da vaca, e disseram que vai colocar 300 cagates. Então eu não sei que porra de cagate, de byte, de giro, de giramundo, eu sei lá, Guilherme, que porra é essa? É o que eu te falei, Borghetti, o segmento de web jornalismo, ele é novo na internet, e você tá... Que porra que é essa? Que é essa, porra? Vamos falar o português. Segmento no que você falou? Tá parecendo o nome de paçoquinha, caralho. Web jornalismo, o fazer jornalismo pela internet é algo novo na própria internet. O próprio sistema não absorve tamanha audiência, tamanho acesso que as pessoas estão fazendo pra poder ouvir. Porra, isso é por isso que cai toda hora. Fala essa merda aí. Pode falar, Guilherme. Eu vou quebrar a cara de alguém aqui dentro hoje. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim foi que saiu fora do ar, mas já voltou. O lado bom é que nós estamos explodindo de audiência no segmento de web jornalismo. Até daqui a pouco. Então tá bom. Beijo, não. Aqui eu pariu. Puta que eu pariu. É um tal de bega não sei o quê. É bega não sei lá. Gigabyte. Gigabyte, gigacaga, gigamija. Toda hora tem que ligar pra esse cara em Brasília e falar, olha, põe aí um mega caga. É, não, mas eu já coloquei dois, agora diz que o Leonardo... Leonardo Culhão ligou pra lá e falou, olha, é o seguinte, ó, não dá pra um mega cagaite. Então põe 3, 4, 5 mega cagaite pra ver se não caça a porra dessa rádio. Foi o Renan que cortou. Ah, que Renan? Renan é a tua mãe que cortou. Vai cuidar da tua mãe que você ganha mais. Nasceu na carroceria do caminhão com milho enfiado na bunda e vem encher o saco aqui. E o horário de chegar nessa merda aqui é 5 para as 3. Puta que pariu. Ai, Guilherme, tá muito nervoso. Ai, filho da puta. Tira essa merda daí. Eu tô falando sério. Horário de chegar nessa merda dessa rádio aqui é 5 para as 3. Não é 3. Desde-se, tá? Isso aqui tem audiência. Dá o põe na... ele na cadeia. Filho da puta! Só desordem aqui, viu? Ah, pois só é. Desordem. Isso aí chama-se incompetência, na verdade. Incompetência. Ah, e você também cala a boca, tá? Que você ficou rodando comigo essa cidade inteira pra arrumar a porta do Matheus e você não consegue nem saber onde tem mesa pra vender aqui, puta que pariu! Pra mim, melhorar a sala. Incompetência também. Não, você é incompetente. Não, me levou em supermercado. Eu só vou me levar na casa da Mole, caralho. Pra ver se a Mole me prestasse uma mesa pra trazer aqui pra melhorar a sala pra me receber meus convidados. Cala a boca! Leva eu também na Mole. Esses comerciantes que não têm... Esses comerciantes que não têm competência pra montar uma loja que vende uma porra de uma mesa. Bando de incompetentes comerciantes daqui. Sabe? Porra, não tem competência pra montar cadeira. É. Ainda fiado. 300 sem juros, 30 sem entrada. Dias. 30, 60 e 90 dias. Ô cidadezinha que é essa Curitiba, viu? Tem porra nenhuma aqui também. Que é seu tico-tico? Tá olhando pra mim, pra que é seu tico-tico? Vai olhar pra cara do Leonardo, tico-tico do Satanás. Tá vendo? Até o homem veio aqui assustado. É. Ah, que eu pariu, ó. Ó, vou até te contar um negócio. Sim. Que tem a ver com isso. O próprio Alborguete me falou por telefone, numa dessas, né? Nessa época aí, que assim, existe um site, não sei se esse site ainda existe, acho que existe, Não sei se tu já. Sim, conheço, tá. Eu ouço por lá. E aí acontece o seguinte: o Alborguete me contou, e eu confio, né? Nesse ponto, quer dizer, não apenas eu confio nele por amizade, tá, mas porque, sabe, faz todo sentido. Ele falou assim: que o Alborguete era tão. Tinha uma audiência tão imensa, né, no horário dele, não digo o resto da programação inteira da rádio, ou TV, sabe? Quer dizer, na verdade a imagem só tinha no programa dele, depois até o Alborguete uma vez ele brincou, ele falou assim, ô Pablo, depois bota aí o filme aí do Leãozinho comendo assim, aquele, lembra do Madagascar, né? Não, aí mas ele pega e fala assim, põe aí tal coisa, não tem, por que que não tem? Porque não tem imagem! Então, e aí esse negócio do leão comer, mordendo a bunda da zebrinha, isso é aquele filme da Disney lá, Madagascar. Mas então, voltando, aí acontece que o Alborguete me contou por telefone que o dono lá do radios.com.br falou, né, que a audiência do Alborguete na hora do programa dele era absoluta. Então assim... não tinha pra ninguém, não tinha pra Jovem Pan, não tinha pra Bandeirantes, não tinha pra Transamérica, não tinha pra ninguém. No horário dele, ele reinava. Então assim, só que, qual era o detalhe? Aí que entram aquelas coisas da imprensa, ou da mídia, como você queira falar, que é, né, infelizmente, que era o seguinte, esse cara era, não sei se hoje, né, mas assim, mas ele era muito patrocinado, tô falando de grana, né, injetavam muito ali, justamente essas rádios, né, esses impérios aí de Jovem Pan, né, enfim, Globo, sim, né? Transamérica, né? Bandeirantes. Ó. Então, esse cara contou para o Alborguete, e o Alborguete contou para mim que ele literalmente falseava o ranking e ora, né, colocava o Alborguete, ora colocava alguma outra dessas rádios que, né, pagavam ali e tal, né, para fingir que havia, entendeu, né? Porque senão eles iam tirar a grana. Entendeu? É, coisa, né? Entendeu? Ah, entendi. Eu não sei se vai poder ir pro ar, que isso é muito sério. Não, tudo bem. Pois é, se você achar, né, que nós vamos tomar processo, né, puta, eu também tô duro pra fazer. Depois eu censuro, eu vou censurar só o nome. No arquivo, essa que eu falei do dono desse site, pô, melhor ficar no teu arquivo, né, e não ir ao ar. Não, eu só vou censurar. Mas você volta lá que tá muito interessante, tá muito legal. Durante esse período, você disse, essa informação é exclusiva, só aqui no Estudo Definitivo vocês vão saber. Você falou que. Você já até comentou no começo do programa, mas eu queria que você desse mais detalhes. Pelo Alborguete e o Ricardo não terem a cultura, não entenderem a cultura da internet, eles estavam batendo em portas erradas na hora de pedir propaganda. Então, por exemplo, você disse que ele foi até em açougue pedir propaganda. Quer dizer, ele não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo na história. Claro, porque assim, meu pai, isso aí é uma questão, porque meu pai trabalha com vendas há décadas, então ele me explicou o seguinte, Ele falou justamente isso, falou assim, pô, Sérgio, que é porque eu tinha falado pro meu pai que o Borghetti contou esse negócio, né, que ele foi pedir, ah, tem um amigo meu que é açougueiro, não sei o quê, mas ele virou a cara e tal. Aí meu pai falou pra mim, Sérgio, claro que virou a cara, tu acha que não tem nada a ver, né, o açougue, entendeu? Sim, mas veja, quando a pessoa não sabe, ela não tem culpa, né, pô? É, porque não, fazer uma propaganda dessa pro Brasil inteiro não interessa pra ele. Não, veja, mas não, mas ele não é Brasil inteiro, é mundo, né, pô? Mundo inteiro, verdade, claro, mundo inteiro. Inclusive tinha um cara, eu não lembro, veja, naquele tempo era o falecido Orkut, né? É, assim, tinha um cara que realmente, ele explicou pro Borghetti, ele falou até a cidade em que ele morava, se não me engano era, que assim, tinha um cara, não lembro o nome dele, não adianta. Mas assim, era né, fãzaço dele, tal, que eu via ele lá, né, no site dele lá, né? É, na China, entendeu? Eu acho que ele morava justamente em Pequim. Aquele, porra, o cara, né? Até na China. Né? E mesmo tinha muita gente em vários países da Europa, em vários países do continente americano, entendeu? Sabe? Entendeu? Então, sabe? Assim, então por isso que eu tô falando, então, assim, que um cara, né? Que é ouvinte do Alborguete, ou era, né? Ouvinte do Alborguete, que morava na China. Vai querer saber de uma porra de um açougue, entendeu? Não tem nada a ver, entendeu? Meu pai que me iluminou. Ele não tinha noção. Né? Ele não tinha noção do tamanho que ele tinha, na verdade. Não é. Veja, não é só tamanho. É tamanho também, mas não é só tamanho. É que assim, na imprensa tradicional, né? Aquilo que se chama classicamente de imprensa, né? Que é tirando a internet. Então assim, sabe, tudo bem, né? O cara tem um programa numa rádio tradicional, então ele anuncia num, né, um certo comércio que fica perto ali e tal, né? Na TV é a mesma coisa, na internet a dinâmica é outra, entendeu? Então assim, não vou dizer só isso, claro que não vou falar o nome, mas pode ser até que você se lembre, que assim, não, mas naquela que você não escutava. Mas assim, eu me lembro assim, a empresa X, né? Para não, né? Aí você vê depois se corta mesmo eu não falando ainda o nome, mas não sei, mas tô dizendo. A empresa X lá que era o seguinte, né? Comida perecível, quer dizer, porra, vai anunciar na internet, meu Deus, né? Não tem sentido, né? Ah, um outro detalhe. Mas não, lembra aquilo que eu te falei no início da entrevista, assim? Revenda, né? Da marca, né? Montadora tal, de carro. Mas era um negócio que é pra classe A, pô, entendeu? Não batia com o público. Claro, não batia com o perfil do público, né? Ô, senhor, tem outra questão que é muito interessante durante essa época. Eu queria que você se lembrasse. Diz que a comunidade dele, que ele sempre falava o iogurte, que ele chamava Orkut de iogurte, diz que aquilo lá bombava. O pessoal era uma adoração nele. Você chegou a frequentar o Orkut nessa época e ver os fãs dele? Com certeza, porque inclusive, aí vou te dizer uma coisa que eu, né, pesquisei isso, que assim, quando, enfim, teve uma época que eu tive assim, eu peguei assim, né, somei, peguei a calculadora do computador, não vou ficar fazendo conta. Aí assim, peguei lá, fui somando, porque havia duas comunidades principais. Eu digo principais porque tinham, né, muito mais membros do que as outras. Uma se chamava, sei lá, Cadeia Sem Censura, outra Alborguete / Cadeia. Quer dizer, era a mesma coisa, só que, né, tinha um monte de rixa lá entre uma e outra. E aí, então juntava, né, X dessa uma, X dessa segunda e várias outras menorzinhas. Mas assim, eu somei, deu 30 mil pessoas. Sim, que é muita coisa. É muita gente. Não, veja, e eu até falei pro Borghetti, né? Pessoalmente, falei assim, veja, eu tô falando isso de 30 mil só no iogurte, descartando o resto da internet. Sim, sim. Entendeu? Só tô falando naquela rede social aqui, né? No, eu falei só, assim, não é na internet inteira, tô falando nesse site aqui, o iogurte, que eu falei a palavra que ele usava. E aí você explicou pra ele. Claro, eu justamente eu expliquei pra ele. Só que no iogurte, 30 mil. Por aí, né? 30 mil mais ou menos te escutam, te veem todo dia. E conversam, né? Sobre o programa, aquela história toda. Ô Sérgio, durante esse período, você chegou a ter dias que não tinha programa nenhum? Olha, é que faz muito tempo, só que assim, eu acho que deve ter havido, mas deve ter sido poucas vezes que aconteceu isso. Era difícil? Era raro, chegava a ser até raro. Realmente eu não... Se eu não me engano, teve uma vez, que eu vou até resumir porque a história é longa, mas assim, teve uma vez, que aí era a famosa TV Intervalo, em 2006, que ele falou assim, justamente, né, ele começou a queixa dele, que era uma queixa totalmente justa, falou assim, pô, mas eu pego a minha pastinha de manhã, bato na porta, né, das empresas, vou lá oferecer, vender a cota de patrocínio, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, eu chego aqui na TV, Sérgio na internet, sabe, né? Porque ele dava uma olhada, evidentemente, né? Do jeito mesmo, com toda a dificuldade que ele tinha, dava uma olhada no site e tal, né? Pra ver, né? Aí assim, pô, ele veja a internet mundial, né? Que ele cunhou essa expressão. Faz, né? É uma redundância, mas é engraçado. A internet mundial, assim, ele fala, aí eu chego aqui, lutando que nem um leão, e morro que nem um viado, lembra disso? Ah, lembro. Então, aí ele chega, né, falando isso, ele, aí a câmera foca nele, o Pablo nessa hora foi esperto. Focou na, né, na cara dele, aquele famoso plano cadê, na cara, assim. Aí ele falou assim, luto que nem um leão, e chego aqui, morro que nem um viado, porra, porra. Aí ele fez assim, ah, aí foi pro intervalo, né. Veja, eu acho, não posso afirmar, porque não tenho certeza, mas eu acho que assim, é, realmente, no dia seguinte a esse, né, esse dia engraçadíssimo, inclusive, né, eu acho que não teve, né, o programa, porque teve um quebra-pau. Quebra-pau que eu digo, não tô falando. É, tô falando assim, uma discussão, né, entre os três lá, né? Os quatro até, né? O Alborguete, o Bate-Pau, o Capote e o Paquito. Né? Que barbaridade. Essa merda que sofreu aqui, vírus, tá em quem? Sexta-feira tinha vírus. O Ricardo tava apresentando o programa, tinha vírus. Hoje tem vírus. Que porra de rede de intervalo é essa que só tem vírus, vírus, vírus, vírus? Ah, por que vocês não põem o antivírus aí? Pega esse mexicano, esse advogado aí e põe aí dentro. Mas com que a rádio fatura não dá pra comprar um antivírus melhor não, Vi? Tem jeito não? É. Só zona, zona, zona, zona não dá, cara. É, deixa. Vocês têm que aplicar nisso aqui. Deixa tudo lá no Vilaginho, né? Vilaginho, sei lá onde. E eu fui destaque na Gazeta do Povo. Tá no ar, mas eu quero conversar com o povo que tá querendo conversar comigo. Agora, essa merda não funciona. Desliga a máquina e reinicia então ela de volta. Desliga a máquina, reinicia de novo. Ah, você já fez. Tá, tá. Cara, é brincadeira, cara. Como é que a gente vai trabalhar? Uma hora é vírus, outra hora é cocô, outra hora é não sei o quê, que entra nesse troço aí. Entendeu? É uma desgraça isso aí. Sei lá, uma desgraça. Uma tarja azul. Quero falar com o Saddam, quero falar com o povo de Santa Catarina, com o povo de Goiás, com o povo de Curitiba, de Londrina, Norte Pioneiro, Norte Novo. Tá aí, ó. Sexta-feira. E o portal de voz. A voz é no rabo deles. Prometeram, já começou ou não? Hã? Não começou nada. Não, não, não tá, não tem, cadê? Cadê? Se tivesse alguma coisa no portal de voz, já essa hora Paul Borghetti estaria cheio. Cadê o portal de voz? Não tem, não tem, não tem. Não tem portal de voz. Não, o povo não tem como acessar essa porra aqui. Como é que a gente fica, porra? É duro, velho. É duro. Sai destaque teu na Gazeta do Povo e a situação aqui é essa, cara. Tá vendo? Como é que não tá? É. Não, não é fogo. Não é fogo. Sexta-feira eu cheguei aqui pra apresentar o programa em nome do Luiz Carlos Alborguete. Eu fiquei até 4h30 no ar, velho. Na Gazeta do Povo eu sou destaque, rapaz. Sou destaque na Gazeta ao lado do governador do Paraná. Ele nem programa de televisão ele tem um site, eu tenho um programa de televisão. Sou destaque, graças ao jornalista, ao repórter João Paulo Pimentel, entendeu? O tubo mágico na internet. E vocês com uma merda de dois computadores que não funciona. Um tem vírus, outro tem barata. Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha. Quando não tá com aranha, tá com vírus. Tá com minhoca. Tá com... É uma desgraça. Os comerciais... Não, é pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também, não. Não pode abrir a boca aqui dentro. Eu falei que eu vou apresentar o programa todo dia ao vivo. Agora, todo dia você chega nessa merda, não funciona. Roda! Porra, nós ficamos aqui, veja bem, nós ficamos aqui lutando que nem dois leão, para não morrer que nem dois viados, e os caras vêm pra cá com nós. Eu venho pra cá lutando que nem um leão e acabo morrendo que nem um viado. Mas, cara, é assim! É verdade. Eu saio cedo, ligo a internet... Vejo a internet mundial, jornais, vou pras bancas, corro, vou pra lá, vou pra cá, e vai, e luto, pá. Chego aqui 1h da tarde, saio daqui 8h da noite, luto que nem um leão, e chego aqui morro que nem um viado, porra! Porra! Senhor, nesse período, os principais patrocinadores dele foram... o Arcobelo, Tomate Arcobelo, Tomate Seco, teve uma concessionária, uma revenda de caminhonete também que ajudou ele. E você chegou a comentar, Sérgio, que as pessoas patrocinavam, até uma maldade falar isso, até uma sacanagem, mas você comentou isso, que as pessoas ajudavam ele mais num sistema de doação, como se fosse uma ajuda mesmo, para as pessoas patrocinavam ele para ajudar ele, não era assim que funcionava? Não, isso aí foi o seguinte, o meu pai, numa ocasião, depois disso aí, né, ter acontecido, tal que você falou agora, eu e meu pai fomos lá pessoalmente, lá em Curitiba, e conversamos com ele, veja, aí meu pai explicou e eu notei, né, meu pai até falou, não, realmente o Alborguete entendeu agora, que assim, o Alborguete achava, na verdade era uma coisa que ele travava, ele achava que não tinha algo errado, e não estou dizendo legalmente, mas moralmente, ele achava que tinha, né, alguma falta moral no fato de ele aceitar doação de grana. Estou dizendo doação, sim, claro que não é dízimo, né, pô? Mas estou dizendo, né, que os fãs quisessem dar, né? Ele achava que isso era errado. Aí meu pai explicou, e eu notei, eu também notei, que o Borges prestou atenção no meu pai, falou, agora entendi, ele falou para, né, pro meu pai. Que assim, falei, veja, ele falou para meu pai assim, meu pai falou para ele, não há nada demais num fã, né, espectador, né, ouvinte e tal, querer doar uma grana. Ele até falou, o próprio Borges falou assim, o que não... Quer dizer, meu pai quis dizer o seguinte, o que seria errado seria estabelecer aquilo que certas, né, muitas igrejas estabelecem, que é o tal do dízimo, entendeu? Sim. Agora, se o fã, né, espectador, ouvinte, sei lá como você queira chamar, quiser dar, não tem problema nenhum. Certo. E também tem outra, na verdade o máximo que ele aceitava, aí tinha uma, depois ele foi entender, né, mas o máximo que ele aceitava no primeiro momento era doação de pessoa, né, PJ, pessoa jurídica, empresa. Aí meu pai conseguiu explicar para ele que também não teria problema de PF, né, pessoa física, doar. Não tem nada demais, né? Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque o Alborguete disse, pessoalmente, né, a gente foi lá. Ele falou assim, mas o seu Augusto, pô, mas eu não sou pastor de igreja, entendeu, né, o que ele tinha na cabeça? porque ele tinha, ele era uma pessoa tão correta, né? Parece até babaquice, mas tô falando sério, ele era uma pessoa tão correta, né? Com sei lá, um caráter tão, né, tão reto, né? Que ele achava que essa doação, né, de qualquer que, sei lá, fãs que quisessem dar, né, fosse algo semelhante, ou talvez até igual, né, na cabeça dele, a essa merda desses pastores de muitas igrejas aí, não são todas, mas muitas igrejas aí que ficam, né, escravizando, né, os fiéis, tá, né, o dízimo. Sim. Aquela história do... Também não vou falar o nome porque eu não quero ser processado, né, ou dá ou desce. Aliás, por falar nisso, você se lembra naquela ocasião do missionário Gelé, né? Sim, sim, ele tinha muita raiva. Não, sim, mas então, mas você se lembra daquela, né? Do negócio do pastor que abusou da fiel, papapá. Não, sim, mas aí é uma outra coisa. Tô falando assim, aquela primeiro lá que o Ricardo Alexandre, o Ricardo Alexandre falou assim, aquele jeito assim, né? Vamos fazer um encontro religioso, um encontro onde iremos falar das coisas de Deus, logo mais, no tempo de oração da irmã, lembra disso? Isso. Aí então, eu tô dizendo isso pelo seguinte, acontece que o Alborgue... então... Isso também tem uma coisa engraçadíssima, que aí tem tudo a ver com orgulho, iogurte. Que assim, sei lá, eu fiquei pensando, eu percebi na hora, falei, pô, isso é um esculacho, tô dizendo no bom sentido, né? Isso é uma piada, né? O que é o Alborguete faz, eu vou, segunda-feira eu vou abrir a conta, né? Agora vou abrir aqui, vou, né, passar o número, então, agora não seja filho da puta comigo, não, tem que ir lá mesmo depositar, lembra disso? Assim, lembro. Imediatamente, durante o negócio ao vivo, eu notei, isso é um esculacho, vocês estão brincando. Quer saber, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu te contei já, não? Não. No dia seguinte, centenas de pessoas, pelo Orkut e pelo MSN, encheram o saco do Ricardo, né, do Bate-Pau, do Alborguete, do Capote e do Pablo, perguntando, qual é o número da conta, eles acreditaram, meu Deus, sabe? Olha só, então as pessoas queriam contribuir. Claro, queriam contribuir na boa, né? Não estou dizendo assim, né? Queriam, né, doar, não sei o quê. Mas o que eu achei engraçado é que assim... É que, veja, tanto o Alborguete quanto o Ricardo nessa hora queriam tirar sarro, não é tudo, né, dos pastores, sabe, muitos aí, né? Aí assim, mas apesar do Alborguete fazer essa brincadeira, né, que ele falou, segunda-feira eu vou dar o número da conta, ele falou assim, apesar de fazer essa brincadeira, é como eu te falei, ele só foi entender muito tempo depois que não havia nenhum problema em pessoa física doar, e não apenas pessoa jurídica. Coitado, Sérgio, dá dó ouvir você falando isso, cara. Claro, porque eu me sinto mal de ouvir você falando isso, cara. Não, então, porque assim, acontece que assim, inclusive meu pai, faz tanto tempo, né, mas acho que ele chegou até a explicar convencer o Alborguete de que assim, não havia nenhuma diferença, nenhuma, né, nenhum erro moral de haver diferença de valor, entendeu? Porque o Alborguete iria fazer um valor igual a R$10 para todo mundo. Meu pai falou, não tem problema. Um vai dar um outro vai dar 2, outro vai dar 10, outro vai 5, vai dar 500, outro vai dar 1.000. Não, isso aí é conforme o bolso de cada um. Entendi. É, mestre, caso vocês recebam mais de R$1.200, como vocês vão fazer? Vocês vão achar que a gente já recebeu ou vão ficar com o dinheiro? Ah, aqui não fala, bicho. Que Marcos, é isso? Não faz isso, não, que eu não sou ladrão, não, bicho. Você é meu mestre, você me magoou, Marcos. Nada disso. Nada disso. Aqui ninguém precisa roubar ninguém, não. Então não manda merda nenhuma, não. Deus me perdoe. Sai de mim, cara. Eu já não queria fazer essa merda por causa disso. Não gosto que fala do meu nome, não. A puta que eu pariu. Não preciso de dinheiro de ninguém, não preciso roubar ninguém, não. Tem um grupo de pessoas aí que vão arrumar a câmara, acabou. Agora pra que eu vou pegar dinheiro de alguém? Isso aqui não é Igreja Universal, isso aqui não é Igreja do R.R. Soares? Ah, que é isso? Pô, não me magoa, não, cara. Eu gosto de vocês, mas pelo amor de Deus, não preciso de dinheiro de ninguém, não. Tá? Pra começar, nem televisão já não vou montar mais. Ah, põe outro aí. É, Tiago Granato, um beijo na sua alma. Tá bom, tá bom. Perdi até o tesão, viu? Sou contador, o que você acha sobre o Simples Nacional, mais conhecido do Sul do Simples? Não acho porra nenhuma, viu, Leandro? Vamos lá. E os aposentados maltratados na fila do INSS? Porra, fiquei ofendido com esse troço aí, viu, bicho? Pablo Pedroso São Sebastião do Paraíso. Depois eu falo sobre isso, vamos rodar um comercial e eu volto já já. Fiquei ofendido com esse troço aí. Ô Sérgio, aí ele ficou... por um tempo na intervalo. Aí ele pegou, saiu dela e voltou pro rádio. Esse período foi curto, mas ele sai da intervalo. A intervalo perde o Warget. Eu não sei se a intervalo saiu do ar imediatamente. Acho que não. Se eu não me engano, ela continua no ar. E ele sai e vai pro rádio numa tentativa de se expandir, porque na internet tava muito difícil pra ele. Não tinha patrocinador. Tem um fato que veio a ser revelado muitos e muitos e muitos anos depois, só no documentário do Alborguete. Inclusive eu recomendo que os ouvintes assistam o documentário. Um fato que é curioso, que ninguém sabia, eu não sei se você já sabia, mas que pegou todos os fãs de surpresa. Primeiro, tem alguns fatos curiosos que vieram a ser revelados. Então vamos por partes que é muita coisa. Então o Alborguete sai porque ele não conseguia patrocinadores. E porque ele estava cansado. Isso só foi ser revelado 10 anos depois, cara. Que na verdade, ele não era dono da Intervalo. Ele era um sócio, ele era associado. E que ele estava cansado de pôr dinheiro. Porque como não tinha patrocinador, ele tinha que pagar muito. E... todos afirmaram, o Pablo, o Leonardo e o Ricardo afirmaram que o Alborguete ajudou muito. O Alborguete pôs muito dinheiro. Ele pôs muito dinheiro. Então, quer dizer, ele cansado de ter que investir, ele bancar. Sai, cansado de bancar, ele sai da internet, mas ele saiu numa boa, segundo o próprio Leonardo, ele saiu numa boa, saiu legal. Não brigou nada. O que aconteceu? Você lembra desse rompimento, ô Sérgio? Como você falou, teve essa fase nessa rádio Mix, que era uma rádio no sentido tradicional, né? Que tinha FM, né? Já devia ter transmissão na internet, mas pelo visto era uma rádio FM e tal, né? Quer dizer, aí acho que não era, né? FM. Mas assim, eu sei também, mas acho que durou muito pouco tempo, porque o Alborguete, acho que quando ele... uma coisa assim, quando ele foi, né, no programa lá, no Super Pop... ele comentou, né, falou com a Luciana Gimenez, a hora que cumprimentou ela, falou assim, então, porque que ele falou que ele tinha apresentado durante, sei lá, um mês e meio, é muito pouco tempo, um programa, ou seja, no sentido tradicional, né, na TV mesmo, né, que era, no caso, a Rede TV Sul, né, que a Rede TV teoricamente é nacional, mas tem uma gambiarra, né? Uhum. Né, porque ela até, me parece que ela pega, de fato, né, sinal aberto no Brasil inteiro, mas justamente no Sul e tal, é uma gambiarra lá que não é, né, não é aberto o sinal, enfim, não entendo. Mas é esse detalhe. Então, assim, me parece que o Ricardo, né, e o Alborguete apresentaram, né, o Cadeia. Não sei, é aí que tá, né? É o máximo que deve ter, né, nessa época, assim, né? De algum registro. São essas, sei lá, não sei como é que fala hoje em dia, se é fita, né? Enfim, esses arquivos, né, dessa Rede TV Sul, né? Ah, entendi. Deve ter, sei lá. Ô, Sérgio, aí... ele pega, ele... Aí ele vai pro rádio e lá na rádio ele encontra, ele volta a encontrar os problemas de antigamente. Ele encontra o velho problema que ele já tinha antes, que era o pessoal querendo boicotar, censurar ele. E ele se sentiu incomodado com isso. E ele até comenta que voltou a lei da mordaça, porque ele não podia falar alguns assuntos, começaram a dar uma cortada nele. E na rádio ele não podia falar palavrão. Ele não podia mais falar o que ele queria. Ora, desgraça! Ainda quer gravar a vinheta? Já quer gravar a vinheta? Satanás! Olá, Luiz Ernesto, bom dia, ouvintes da Rádio Mais. Que é isso? Que é isso, Ricardo? Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Eu queria jogar um sal grosso aqui, porque tá meio complicado, né, meu? Aqui se jogar um sal grosso, porque tá complicado, é umas ervas. Fazer umas ervas de casa lá, viu, tio? Sumiu o dedo aqui. Sumiu o dedo, é. Já sei onde que tá o teu dedo, tá lá junto com o Ronaldinho. Era pra soltar uma coisa e sair outra, ó. É. Quer ver, ó? Olha o que tá escrito aqui, ó. Ó, sabe ler, não? Olha aqui, ó, o que tá escrito aqui, ó. Não, eu não enxergo aí. Imprensa internacional ao lado de Ronaldo. O que aconteceu foi o seguinte. Abaixa essa música aí, por favor. Abaixa a música pra mim, fazendo um favor. Abaixa a música. Não, tira a música. Aí. Na boca do crime, o nome dele é Jairo Nascimento. Repórter Mais. Olá, Borghetti. Borracheiro é essa... Não, não é essa, meu filho. Eu falei a segunda. Pelo amor de Deus. Haja droga. Será que quem porta 5 quilos de maconha pode ser considerado usuário? Rádio Mais. Aqui é bom demais. É, eu quero ouvir essa matéria novamente. Nós tivemos um problema técnico aqui na geração de matérias. E... problema técnico, né? Daqui a pouco eu vou lá, quebra a cabeça da gazela. Quer dizer, a gazela pega a matéria, coloca dentro das minhas vinhetas, depois tira as minhas vinhetas, coloca ela dentro da cabeça dele. Então a gazela, que está muito enlouquecida esta tarde, tem que cortar as asas dela. Então eu queria ouvir novamente, para a gente poder saber quem é que prendeu esta dupla, segundo o Jairo Nascimento. Por gentileza, senhor Ricardo Alexandre. Haja droga! Com certeza, Borghetti. As alterações policiais, na sua maioria das vezes, elas é quem resolvem o problema da segurança. É isso que eu venho falando aqui faz tempo. Já venho falando isso já faz algum tempo aqui. Se o secretário de segurança quer resolver realmente o problema da segurança, ele tem que colocar a polícia nas ruas. Mas não é a viatura ficar parada num determinado local. Não é a viatura... Não, mas tá um bicho hoje aqui, bicho. É complicado você trabalhar aqui no furdoso. Tá apitando tudo. Beleza? Você abaixa um pouquinho pra mim, Maria, faz favor. Então, ó, aí beleza. O que acontece? É o secretário colocar... Não as viaturas na rua pra ficar parada. É fazer as operações policiais. É, quer dizer, conforme abaixou aqui agora, não sei no que você... O senhor abaixou aí. Não, eu não abaixei, deixa eu erguer aqui. Não, tá aí, ó. Aí, tá, viu? No último volume. Deu certo agora? Agora deu uma zebra aí, não sei onde você mexeu. Você mexeu em algum botão aí, ó. Aí, ó. Nem o microfone não tava ligado. É brincadeira. É porque o senhor não... Outra hora o senhor está aqui. Outra hora o senhor está lá. Quer dizer, é pra ficar dentro do estúdio. Sabe? Senão nós vamos ter que colocar o microfone na rádio inteira pro senhor apresentar o programa. Demora uma hora pra ir buscar. É complicado, seu Borghetti. O senhor tem que ficar aqui, senão nós vamos ter que instalar um microfone em cada repartição da rádio. Sabe? Não dá. E aí ele decide voltar pra internet porque ele gostou do contato com as pessoas. E realmente o Ricardo diz que nessa época ele ficou apaixonado pela internet. Ele ficou apaixonado pela ideia de poder falar o que ele queria falar. Claro, porque assim, veja, é que naquela época, bom, eu vou falar um negócio que você já deve ter percebido até muito melhor do que eu. naquela época foi a era de ouro da internet no seguinte sentido: havia realmente uma liberdade quase total, entendeu? Agora, né, por exemplo, agora nós estamos numa época, né, assim, agora mesmo, né, na internet. Sim. Que, de repente, assim, a tecnologia evoluiu muito. Claro, não é que eu esteja falando mal do progresso tecnológico, estou falando assim, que a tecnologia evoluiu muito, que não digo nem palavrão, mas se a gente falar certas palavras, né, tanto num vídeo quanto no áudio e tal, né, jogado na internet, alguém vai capaz de, né, o próprio sistema, os algoritmos, sabe como é que chama esse trem, né, aí já cismam com aquilo, né, que, entendeu, pode, né, o conteúdo pode ser derrubado, né, entendeu? Então, e naquela época era não terra de ninguém. Não, na verdade, assim, não era totalmente terra de ninguém pelo seguinte, vou até te contar. Numa dessas fases, né, que não tinha, por algum motivo, né, a câmera, teve um cara, não era nem o Capote nem o Pablo, ele falou outro nome, dizendo assim, eu não me lembro que lugar, mas era bem longe do Brasil, né? Acho que era lá, sei lá, porra, acho que era, né, algum país da Europa, entendeu? O cara dizendo que está escutando, né, lá, então, e disse certamente, mas, então, quase que eu falei palavrão, mas a coisa lá, do, né, a trolha lá de rapaz, não me lembro o nome dele, ele não soube explicar que, assim, o Borghetti fez uma pergunta perfeita, não é uma questão de ser desconfiado, não, o Borghetti fez a pergunta correta, ele falou assim, mas, ô, fulano, como que dá para detectar, né, ele não falou assim, estou usando as minhas palavras, como que não dá para detectar que o cara vem lá das Europa, lá e não daqui do, né, do... Aqui do que ele falou, aqui do sítio cercado, sete conjuntos. Aí esse rapaz falou, ah, não sei o que. Tá... Quer dizer, ele não, sei lá, não devia saber que, assim, aquele negócio que a gente comentou, que eu comentei, né? O IP, né? A coordenada cartesiana exata. Isso já tinha na época, mas não esse negócio de, por exemplo, no, sei lá, às vezes a pessoa vai gravar um vídeo ou áudio e ela põe uma trilha sonora que é, né, do tema de um filme. O vídeo, o áudio é derrubado, né? Sim. Naquela época não tinha isso. Era livre. É, nesse sentido era uma liberdade quase absoluta. Quando ele volta, aí muda pra rádio, pra TV Fusão. Fusão? Fusão TV. Durante esse período, os vídeos eu achei que a qualidade do áudio diminuiu muito, Sérgio, porque o microfone dava muito eco. Você não achava que a qualidade do som nessa época piorou? Ah, não, mas eu acho que assim, a má qualidade técnica era uma constante. Então, assim, acontece que no tempo da intervalo, da TV intervalo, eu notei que, assim, provavelmente era um microfone de baixa impedância. Então, o Alborguete, como ele não falava nessa época, assim, né? Ele estava já acostumadíssimo com o microfone de lapela, então ele falava meio longe da cabeça do microfone, e aí não captava direito, ficava meio, né, meio baixo. Já no caso da TV, vai lá, Fusão TV, como meu pai falava, assim, a Confusão TV. Já no caso da Confusão TV, assim, como ele, né, arranjaram, né, para o Alborguete, posso falar a palavra? Enfim, então, assim, pode. Então, arranjaram já, finalmente uma porra do microfone de lapela que ele vinha, né, porque o programa começou na internet dele, né, assim, em 2006, arranjaram em 2008, veja só, né, eficiência. Uhum. Aí, assim, arranjaram lá o microfone de lapela para ele, então, assim, já não tinha mais o problema de ficar longe, né, entendeu? Captação, né? Sim. Mas, assim, você falou, né, dos jamaculês, né, que teve, né, o Cadeia na internet. Então, assim, como você falou, vai a Arcobello, né, que era distribuidora de tomate seco, Risotolândia, uhum, que era, né, de arroz, risoto, comida industrial, German Car, revendedora, né, de, sei lá, BMW, Auto Lins, como é que era o negócio, meu Deus? Era... Como é que eu falei? Auto Lins, German Car, Risotolândia, Arcobello. Tinha da prefeitura também. Não, mas então, você vê, vamos analisar. Arcobello, tomate seco, produto, né? Comida, produto perecível, não faz sentido. Risotolândia, produto perecível, né? Enfim, não faz sentido. German Car, revendedora, né? BMW e tal, não faz sentido, entendeu? Ô Sérgio, há registros dele, eu só não sei se tem em vídeo, que quando ele tava muito puto, ele arrancava a roupa dentro do estúdio. Você chegou a ver aí ele fazer essas coisas, cara? Tô puto da cara e eu vou ficar pelado dentro dessa merda, dessa cadeia web rádio. Eu vou tirar a... Vou apresentar esse programa pelado. Vou tirar a roupa aqui, vou tirar a roupa. Tá, com fala das revistas, cara. Já vou me preparar, meu filho. Eu quero meu pastel inteiro. Já vou me preparar que eu não lavo. Aqui, ó, pera lá. É que tá frio, por isso que tá assim. Se der uma dessa, bicho, você nunca mais. Olha aí, eu vou apresentar pelada essa boca. Tô pelado. Tinha que ter câmera hoje aqui, velho. Tô pelado. Tem câmera aqui. Meu Deus do céu, que situação. Que situação lamentável. Deus que me. Rapaz, isso é um goró. Deus que me perdoe. Deixa eu ver. Mas tá feio, bicho. Tá cheiroso, bicho. Pedido pra caralho. Cheiroso. Chega aqui, tá aquele limo. Olha aqui. Olha aqui, filho da puta. Você não fala da minha pinta, não. Você não fala da minha pinta. Tá bom. Mas eu, aí, coloca as calças aí, bicho. Frio do caralho que tá. Ah, Deus que me deu. Olha aqui, ó. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. Vou apresentar essa porra desse programa pelado. Tô pelado aqui dentro agora. Aqui, ó, porque antes. Explica essa porra. Até eu podia ver, meu garoto, hein? Esse time, velho, não tem coragem. Não tem coragem de comer, né? Não, não lembro. Vai. É feio demais. Vai. Fala aí, as investigações. Nossa. As investigações, leia aqui, porra. Eu escrevi essa merda aqui, é pra você ler. Vai. Parece um bacon passar no ovo. Olha, de acordo com a polícia. De acordo com a polícia. Nos três dias em que eu fui lá, estive lá, ele não fez. Mas assim, mas realmente. Teve uma vez, ele era tão, né, como a gente fala assim, ele era tão 13, que uma vez, ele teoricamente, né, não dá pra gente ter certeza, mas ele teoricamente mostrou a bunda sem imagem, quer dizer, porra, no rádio, né? Sabe, uma coisa que não faz sentido, né? Então, assim, né? Não, mas ó, uma outra ocasião, isso deu pra escutar o barulho, sabe o que foi? Era o seguinte, nos minutos finais, né, de um programa, que não tinha imagem, que o Alborguete falou alguma coisa lá, ele tava, né, puto mesmo, com os três ali, né? Com o Ricardo, com o Fábio, né? Com o Leonardo. Então, assim, uma hora ele arremessou um copo na parede. Ah, esse áudio é bom demais. Já botei aqui no programa. Esse áudio é excelente. Era pra ter. São aquelas coincidências terríveis. Né? Infelizmente, teve imagem, mas não tem registro, né? Porque o cara. Uma pena. Uma pena perder um negócio desse, pô. É, sim, mas dá pra notar claramente pelo barulho do né, que estilhaça o negócio, aquele cara, né? Um fala por vez. Que se estira o papel, televisão assim, se você fazer chamada, você tem que estar com o papelzinho. O Mauro, me perdoe. Dois xarope que usa toma Gardenal, entendeu? Então vem aí o Mauro Miller com o maior show de rock da internet. Cala a boca, pô! Ah, pelo amor de Deus! Ah, não brinca comigo não, cara. Não brinca comigo mesmo que eu te jogo na cabeça. Não, eu que eu jogo. Você viu o barulho, cara. Eu jogo o copo na cabeça de qualquer um. Eu tô apresentando um programa de televisão. Eu não tô brincando aqui. E tem mais. Eu jogo até isso aqui. É, o último copo. Eles que comprem copo. Eu não vou comprar. Tem vassoura aí pra varrer lá o copo quebrado? É o negócio seguinte. Hã? Não tem vassoura aqui? Então pega a vassoura e varre lá. Bem, vassoura. Bom, vem aí o Mauro Miller e o maior show de rock da internet mundial. Ah, cala a boca, bicho. Deixa eu encerrar o programa. Vem o Mauro Miller com o maior show da internet mundial. Vocês me tiraram do sério. A hora que eu desligar, eu quero conversar com vocês. Quero ver se vocês são mais machos do que eu. Não adianta fechar a porta e ir embora, não, cara. Não adianta tirar o time, não. Vocês vão procurar, brincar, vai para um parquinho infantil e brincar. É, sério como a tua mãe. Como a tua mãe. Olha, eu vou pegar o copo pra te jogar na cara. É o seguinte, boa tarde. Um beijo na sua alma. Segunda-feira, se você tiver coragem, assista o meu programa. Jornalismo com credibilidade. Boa tarde e até lá. Ô Sérgio, essa é outra dúvida que muitas pessoas têm. A intervalo e a fusão. Era uma programação 24 horas ou ligava só quando ele ia apresentar? Como é que era isso? Não, então, isso aí basicamente era o seguinte. Vou até responder com um negócio que eu nunca te falei, que aliás é também interessante. era um negócio assim de que os caras, né, basicamente ali, o Leonardo e o Pablo, eles faziam uma setlist de rock, né, coisas desse tipo assim. E aí aquilo ficava, né, rodando, né, uma setlist imensa. E aí assim, ficava ali o dia inteiro praticamente, né. Eu digo isso porque assim, você imagina, eu contei isso, né, eu divulguei o site, o endereço, para esses, né, pro meu irmão, pros amigos dele e tal, pelo MSN, aquele site. Aí, semanas depois, eu me encontrei, né, eu, assim, com o meu irmão, com os amigos dele num bar, não sei nem onde que era, né, aqui em Santos. Aí, um deles comentou, pô, mas... Na verdade, o outro lado também comentou. Eles falaram assim, pô, mas o som, né, quer dizer, eles quiseram dizer assim, os ritmos, os gêneros musicais que tocam, né, nessa rádio aí, desse Alborguete aí, né, são muito legais, tá vendo? Então, assim, então, né, acaba sendo uma confirmação indireta de que, realmente, não sei se era direitinho 24 horas, mas que boa parte, né, do dia e da noite, no mínimo, né, tinha, né, uma playlist lá, set list, lá, como que faz. Entendi. Ainda sobre a questão do amadorismo, você é um crítico, e com razão, seus argumentos são muito justos, você é um crítico da questão do amadorismo, deles em tratar o Alborguete. E realmente, se você pensar, antes que algum ouvinte fique chateado com o que o Sérgio está falando, como eu já falei, parabéns pro Leonardo, parabéns pro Pablo, eles tiveram o papel deles foi fundamental, mas também todo mundo é passivo de crítica. Realmente havia muito amadorismo, havia uma falta de cuidado, ainda mais se você pensar no tamanho que é a estrela, que é o Alborguete, e veio se tornar ainda muito tempo depois. Ô Sérgio, mas com questão ao amadorismo, você não acha que tinha um certo charme nessa coisa dele xingar o câmera, dele inventar apelido, dele ficar bravo? Você não acha que o amadorismo também dava um certo charme no programa? Ah, boa pergunta. Isso aí é o seguinte, veja, a questão é bem o seguinte. Na verdade, havia... Eu não sei se é charme, mas assim, havia... Acho que a palavra não é exatamente essa, mas é dos dois lados. Quando eu digo dois lados, assim, tanto do Alborguete, aliás, tanto do Pablo lá, o Leonardo, né, com o Alborguete, quanto ao contrário, né, que é o seguinte, o próprio, não sei se você se lembra desse detalhe, nesse documentário do nosso amigo lá, o Gabriel, o Pablo comenta que às vezes ele, entre aspas, errava de propósito o negócio da, né, de manusear a câmera lá, que era justamente para deixar o Dal mais puto ainda, né, entendeu? Entendeu? Né? Agora, você achava que isso dava um charme? Pois é, não sei se a palavra seria essa, mas assim, acaba. Não é que dava. Eu não sei, não digo a palavra charme, assim, dava mais, assim, ficava mais engraçado ainda. Eu não vou negar. Então, assim, porque inclusive, só aí é o seguinte: acontece no caso, por exemplo, do Pablo, né? Então, assim, quer dizer, o Leonardo também, e o próprio Bate-Pau, os três. Que era o seguinte, assim, o Alborguete, esse negócio de inventar o apelido, veja, eu creio, né, eu imagino, que mesmo se o programa fosse, vou usar uma expressão antiga, né, mesmo se o programa tecnicamente fosse um brinco, né, o Alborguete ia inventar um monte de apelido, ia, né, xingar, sabe, isso não deixaria de ter. Ah, entendi. Não, entendeu? Porque assim, a quantidade de apelidos que ele inventou para os três, né, o Ricardo, Leonardo e Pablo, mas, né, você sabe do Dalcionário, né? Viu? Né? Né? Entendeu? Então, sabe, é uma coisa... Dele mesmo. Claro, porque assim, veja, que o, não, fazer humor, né? Fazer graça, tirar sarro, quer dizer, isso era... Né? No, que assim, existem certas pessoas, inclusive humoristas também, né? Que são naturalmente engraçadas. Não é que o cara é engraçado só a hora que ele vai gravar, né, a cena. Tá? Não, entendeu? O Alborguete, claro, ele não era humorista, era um repórter policial, mas ele era naturalmente engraçado. Mesmo quando acabava o programa, então ele, né, falava um monte de coisa lá, engraçado. Né? Tem uma outra questão que é polêmica. Talvez eu vou ter que censurar o nome da pessoa. Porque eu sei que você tem informação dessa história. Ficou famoso na época uma pessoa que fez merchan com o Alborguete, e o Alborguete reclamou no ar que o cara deu calote, que é o tal do... Como é que foi essa história do calote? E ele pagou? Como é que terminou? Não, na verdade, o que o Alborguete me contou pessoalmente, acho que foi justamente nessa ocasião que eu e meu pai demos a câmera pra ele, que ele trouxe, né, a Maria Auxiliadora. E pior é que o Alborguete, né, uma coisa que deixou ele puto, eu notei isso. foi justamente o tipo de crime que o cara teria praticado, também não vou garantir. Mas assim, eu não vou falar o nome, mas assim, um repórter do programa Cadeia, né, teria dado, né, um monte de golpes na praça, inclusive mexido com narcotráfico, com o pseudônimo de Alborguetinho. Caraca, isso nem eu sabia, cara, sério? É, veja, o Alborguete e a Maria Auxiliadora me contaram pessoalmente. Fala aí que eu vou censurar o nome, quem que é? Tá brincando, cara, sério? É sim, veja, como eu te falei, ambos falaram, né, o Alborguete e a Maria. Caraca, maluco, deram golpe então na turma usando o nome dele. É, então, vários golpes na praça e envolvimento com narcotráfico, quer dizer, justamente narcotráfico, você não precisa contar a história, né? Inclusive, não tão relacionado com a história, mas durante a... gente, ó, pra vocês como é que a campanha que ele perdeu em 2002 foi suja. O Sérgio sabe dessa história. Em 2002, o povo pra separar ele da esposa dele, ligaram pra mulher dele e falaram assim... Ó, o seu marido tá na zona, não sei o quê. E ele tava dormindo do lado dela. Olha que sujeira, claro, sabe? Fizeram, cara. Realmente. Então, eu me lembro, uma vez o Borghetti contou isso, né? Que, né, ele falava assim, a Oxizinha. A Oxizinha, né, atendeu o telefone, não sei quem lá, né, uma mulher, sei lá. Falou, ele, né, tá na zona. Ah, tá bom, tá bom aí, né? Tá dormindo do lado, né? Do lado dela. Uhum. Né? Quer dizer, olha que sujeira, cara. Sim, né? Mas além disso, né? Não por nada, mas falou um negócio que assim... Não, isso, veja, não é nada secreto. Isso aí que eu vou falar agora, ele falou na TV Intervalo. Que ele falou que... Aí eu não sei se era recente ou se tinha sido, né, alguns anos antes. Que ele falou que uma ocasião lá ele foi votar. Né, levantou de manhã, foi votar, no, né, não sei qual era o colégio que ele ia. Aí ele falou, meu voto nem apareceu. Que assim, eu votei, né, número... Eu vou já te explicar o que deve ser, né? Que ele falou assim, que na verdade quem sacou foi meu pai. Ah, que ele falou assim, porque eu fui votar, não sei o quê, aí eu digitei o número lá do candidato, não sei o quê, apareceu outro, né, candidato, não sei o quê. Aí um amigo meu, né, virou esse, né, o caso, não, nem a julgamento foi, não sei o quê, no tribunal, né, sei lá. Né. Mas veja, o que deve ter acontecido, não é nada que houve nesse caso fraude. Não estou dizendo que não haja fraude, mas nesse caso não deve ter sido, que é o seguinte, ele deve ter levantado de manhã para votar e foi no colégio votar, esqueceu o óculos de leitura em casa, simples assim. E aí, claro, veja, não dá. Depois de uma certa idade, não dá, né? Então, assim, então ele esqueceu a porra do óculos escuro. Lembra que ele usava, ele era bem cegueta, ele usava óculos para perto, usava óculos para longe, mas. Eu lembro. É, porque ele nem usava, né? Aquilo, por exemplo, antigamente tinha aquelas bifocais, aí faz tempo já, surgiram as multifocais, mas ele gostava de ter dois óculos ao invés disso, pelo visto. Mas então, simplesmente, foi votar, esqueceu o óculos em casa, né? Achou que tinha digitado o número certo, né? Não, certamente, né? Acabou calhou de digitar o nome não sei de quem, ou o número, não sei de quem, entendeu? Sabe, né? Porque, ele contou isso, como eu falei, né? Na TV Intervalo. Entendi. Ô, Sérgio, tem outra coisa que é interessante do Alborguete, que você deve ter informação. Mesmo depois dele não ter mais nada a ver com política, as pessoas continuavam indo pedir favor e socorro pra ele. Sim, isso aí foi o seguinte, inclusive é um negócio interessante que eu não sei se você sacou, até porque, bom, claro, como você não foi lá, então não sei, pode ser que você não tenha sacado, que é o seguinte, naquela época da TV Intervalo, e mesmo da Rádio Intervalo, ele não estava nessa clínica desativada lá do tio do Capote, né, em que foi, né, não, ele estava, pelo que eu entendi claramente, num prédio, né, alugaram lá uma sala, tá num prédio comercial, alguma coisa assim, né? Eu notei claramente que, assim, vê se você se lembra, tô falando de TV Intervalo, eles tinham, né, tinham um banheirinho ali, né, que eles chamavam de camarim, essa boa. Aí, vinha do lado esquerdo uma luminosidade muito forte, era luz solar, inclusive, deu pra notar que era luz solar, lembra disso? Não lembro. Então, depois você dá uma olhada, então, assim, nessa época da TV Intervalo, eles simplesmente abriam a janela, e deixava, sabe, você vê como é que era mandengue, né? Caraca, então, é mesmo, cara? Sério? Não, veja, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que, né, nessa época, eu tô falando de 2006, né, teve intervalo, de que, sei lá, eles escancaravam a janela e deixavam, né, a iluminação do sol. Ô, Sérgio, outra coisa interessante, que você fala, como você comentou disso aí, tem uma passagem onde poucas pessoas entendem e você sabe o que aconteceu. O que que foi aquela história que uma pessoa... as histórias do Alborguete são extremamente difíceis de conseguir, gente. Tem um vídeo onde o Alborguete fala... cala a boca você! Quem manda aqui sou eu vou se eu quiser... só que na verdade dizem que ninguém mandou ele calar a boca. Diz que era em algum lugar perto que alguém gritou calar a boca. Como é que foi essa história, Sérgio? Lula e os 40 ladrões. Cala a boca você! Vai cagar! Não dou o direito de ninguém mandar me calar a boca. E também não fui desmamado com garapa e tô cagando e andando. O que me pareceu, eu realmente não sei, eu acho que... A não ser que tivesse uma quinta pessoa ali, né? Além, ou seja, tinha como sempre, né? O Alborguete, o Ricardo, o Leonardo e o Pablo. Pode ser que houvesse algum amigo lá, sei lá, de algum deles lá, né? E aí, sei lá o que aconteceu, né? Que eles brigam, né? Não sei. Aí ele falou, cala a boca, você vai cagar, mas eu não tô direito de ninguém mandar me calar a boca. Eu lembro. Mas são ocasiões diferentes. Ô, Sérgio, qual que é a treta do ET da Transamérica, e quem eu procurei, não existe registro disso, quem que é o ET da Transamérica e o que ele tava fazendo que deixou o Alborguete puto? Não, veja, mas Hernani, agora você tá sendo ingênuo, você não notou, né, que ele tava fazendo tipo, né? Como assim? Ah, que o Alborguete tava fazendo tipo, porque assim, nessa ocasião, né, porque assim, acontece, veja, eu não tenho a menor ideia de quem fazia esse ET, não sei, aí tinha esse negócio, né? Aí ele falando assim, né? Não, mas peraí, isso que eu quero dizer, assim, ele nessa hora eu notei claramente. Você não notou, não? Eu notei claramente. Ele falou assim, não, mas sabe, ele falou, pare de me imitar, né? Tu tem que levar cacete, Magal, né? Então a treta não foi real. Não, de modo algum, tenho certeza. Tenho certeza. Então, assim, simplesmente tinha algum radialista lá que ficava fazendo, imitando ele, botando uma, né, voz, sei lá qual lá, né? E nada, entendeu? Só uma brincadeira. Ah, isso aí, era uma brincadeira, era, então. Claro, era. Não tinha nada, né? Era um negócio até quase. Imagino que quase que combinado, entendeu? Ah, entendi. O ET da Transamérica. Você é um ordinário, vagabundo, sem vergonha, seu ET. Eu vou lhe pegar. Você não tem 3 culhões. Eu vou lhe pegar. E vou lhe arrebentar a tua cara aí dentro do estúdio da Transamérica. E eu quero que você ligue lá pro grupo Alfa, pro diretor-presidente, vim chamar a polícia pra me tirar aí de dentro, tá? E aí, Alborguete, aqui é o ET. Você é um paga-pau. E eu não tenho medo de você. Hoje lá na Transamérica eu vou te detonar. Você é um vagabundo, ET! Vagabundo, tá? Eu é que vou te arrebentar no meio. Eu vou também se eu quiser. Se eu quiser ir pro intervalo. Ô Sérgio, agora levando mais pro final. A rádio foi seguindo como TV intervalo. Ficou por esse tempo, ficou como TV intervalo por quanto tempo? Você lembra mais ou menos? Então... Em 2006, né? Foi a TV Intervalo. Se eu não me engano, vai uns 3 meses. Não, desculpa, eu falei errado, desculpa. A Fusão TV, ficou quanto tempo? Ah, mas acho que também, viu? Não mais do que isso, né? 3 ou 4 meses no máximo. Certo. Aí ficou... Desculpa interromper, mas tô dizendo. Só registrando o negócio. Eu não sei se você já parou pra pensar, pra perceber, porque isso é fato, não é questão de opinião. O ano de 2007 inteiro foi sem imagem. Certo. E mesmo aquele pouquinho de 2009, que o Alborguete ainda estava, né, bem assim, também não teve mais. 2009, né? Entendi. Então, durante esse período foi só áudio. É, exatamente. Tanto 2007 inteiro e 2009, quer dizer, não vou dizer inteiro porque foi muito pouco tempo, mas enfim. Bom, caminhando mais para o final, ele começou com um problema de soluço. E aí ele começou a descobrir que ele tava com problema no cérebro e problema no... era um câncer de pulmão. Também ele tava com problema, tava com problema no pulmão e que também tava com problema no cérebro. E durante esse tempo ele entrou em total reclusão, ele não queria visita de ninguém. Ele não queria contato com as pessoas. Você conseguia ligar pra ele? Como é que foi esse período pra você? Olha, Eu vou tentar, né? Vou ter que puxar pela memória, porque faz, né, muito tempo. Mas tô dizendo, mas assim, eu me lembro do seguinte, melhor eu começar, nesse caso, esse assunto do fim para chegar no começo. Então, assim, dias depois, por aí, né, do dia 9 de dezembro de 2009, quando o Borghetti morreu, eu me lembro que, eu acho que, assim, alguma coisa aconteceu que o Ricardo ligou para minha casa, né, no telefone fixo, né, cada pinda se usava de fato, né, telefone fixo. E aí, assim, eu não tava em casa, sei lá, que, né, que tinha acontecido, e aí quem atendeu foi a minha mãe. E o Ricardo, ela me falou assim, ele muito, de uma maneira muito carinhosa, né, gentil, então ele falou para minha mãe, assim, que, né, uma coisa, que até, inclusive, minha mãe contou, bom, eu vou explicar, que o Ricardo contou para ele, né, nesse telefonema, que, assim, as únicas pessoas de fora da família, né, que não fossem parentes, que o Borghetti permitiu que o vissem naquele estado, né, se bem que quando eu e o meu pai gravamos ali, né, aquela, né, o vídeo, né, com ele, né, ele explicou, né, que o tratamento aparentemente estava reagindo bem, né, pena que depois realmente acabou recrudescendo, né? Mas enfim, as únicas pessoas, né, de fora da família que ele permitiu que o vissem, né, que fossem lá pessoalmente, então, né, foram três ali, eu, o meu pai e o Ricardo, só. Mais ninguém. Mais ninguém, nem sequer o Ratinho. Tanto é que no dia em que o Borghetti... no dia em que o Borghetti morreu, ele morreu no início da tarde, né? Não me lembro agora exatamente. Mas aí o Ratinho, no programa dele, né, à noite... isso eu fiquei sabendo dias depois. Alguém me mandou o link, né, do vídeo, do trecho. O Ratinho, né, ele encerrou o programa, olha... realmente... Ele encerrou o programa e falou assim, ah, agora eu vou ter que... Né, infelizmente eu vou ser obrigado, né, pelas circunstâncias, a encerrar o programa de hoje, né? Com uma notícia muito triste, principalmente para mim. Ele falou quem era o Borghetti, o Cadê, aquela história toda. E ele contou, sabe aquela hora que você faz um cruzamento de informações? Quer dizer, né, meu Ricardo falou que nem o Ratinho, né, tinha sido, né, ninguém. Quer dizer, quando ele falou ninguém, então, assim, né, só ele, meu pai e eu, né? Sim. E aí, nessa hora que o Ratinho encerrou o programa explicando quem tinha sido, né, então, o Borghetti, ele falou assim, ele tava bem doentinho, tentei visitá-lo, mas ele não permitiu, entendeu? Sabe? Aí minha mãe pensou, puta, mas cruzou direitinho os dados. Ô Sérgio, você ficou famoso... por ter sido a última pessoa que registrou o Borghetti em vida. Como é que foi o vídeo, sim, que você conseguiu... Conta com detalhes, que é importante. Como é que foi você... O último vídeo que existe na internet com as palavras do Borghetti, ninguém sabe disso. Foi o Sérgio que gravou. Como é que foi essa história? E como é que você convenceu ele a gravar esse último vídeo? Então, porque é o seguinte. Porque o Borghetti era uma pessoa... Que assim. É o seguinte. Tem só para os ouvintes que não estão sabendo o que a gente está falando. É aquele vídeo, claro, que ele aparece careca e bem fragilizado e falando baixinho. É o último vídeo dele, gente. Aquele é o último vídeo que foi gravado dele. Pode falar, Sérgio, desculpa. É que assim, realmente, eu e o meu pai tratamos com ele, sei lá, por e-mail, por telefone, né, enfim. Da gente gravar uma mensagem... Ah, agora me lembrei. Da gente gravar uma mensagem, porque, assim, muitas pessoas lá no Orkut, de todas aquelas comunidades, não só as duas principais, estavam, né, muito preocupadas, estavam achando, havia aquela história, né, porque, inclusive, você deve se lembrar nesse vídeo, que a própria, né, a Maria Auxiliadora falou assim, ó, já mataram você, né, ele, né, já mataram ele duas vezes na vida, mas isso? Sim. Então, as pessoas não sabiam se ele estava vivo ou se estava morto, né, falando português, claro. Então, eu e meu pai fomos até ele, né, justamente para eliminar essa dúvida, né, para mostrá-lo que estava vivo, estava bem, né, naquele momento ele estava bem, né, o tratamento estava indo lá, quinta ou sexta sessão, né, de quimioterapia, estava indo bem e tal, e ele, né, queria mostrar, assim, entendeu, como é que eu vou dizer, só para tentar resumir, foi mostrando que estava bem, que estava fazendo planos, né, que estava, né, queria superar. Claro que ia superar, entendeu? Porque, veja, ele deu a entender claramente que, né, parecia, né, que a doença estava, sei lá, estava, como é que fala? Estava regredindo, entendeu? Certo. Nós não tínhamos até então, né, eu e meu pai entrado na casa dele. E ele realmente era daquelas pessoas que eu conheço, gente, assim, que, assim, tem uma, né, digamos assim, como é que fala, um filtro, né, um nível bem, nível altíssimo de seleção de quem que pode entrar na casa dela. Não sei se você conhece alguém assim. Sim, eu conheço. Sim. E assim, eu senti isso, né? Que, por exemplo, eu senti, foi nessa ocasião que eu te falei, né? O negócio lá da, que eu vi aquela parede, né? De cima a baixo, lá de um monte de DVD, né? Uhum. Aliás, se você prestar atenção e aumentar bastante o volume, que também não é tão alto assim, você vai escutar um latido. Que era da cachorra dele. Que ele chamava, né? Lembra? De Demi Moore. É. Mas olha, Curitiba, meu Deus. Então assim, Curitiba, quando dá pra ser frio também, né? É uma coisa... Sempre é frio, geralmente. Aí, então, aí realmente tava frio. E ele? Ai, ele tava, né? Eu tô falando sério, ele tava assim com uma sei lá, uma camisa de... Não é bem casaco, uma camisa. Camisa, só que é uma camisa bem grossa, eu notei. Sim. Azul, azul marinho. Calça azul marinho, gorra azul marinho, óculos, né, porque tava vendo TV, tá? E assim, umas pantufinhas vermelhas, assim. Ele tava parecendo Smurf. Né? Ele tava parecendo papai Smurf. Né? E como é que foi? Você se chocou em ver ele? Como é que foi? Não, não choquei, porque ele tava bem. Você achou que ele ia escapar? O que veio na sua mente? Descreve assim pra gente. Porque você teve uma oportunidade que... Cara, você basicamente teve o último encontro com o mestre. Como é que foi isso pra você? Você achou que ele ia escapar? Sim, eu achei que ele ia... Né, que a, porque ele falou, né? Que a doença... Né, enfim, a doença lá tava regredindo, né? Tava na quinta ou sexta sessão de quimioterapia. E realmente eu achei, né? Que ele ia, sei lá, que ele ia conseguir, né, se curar, sei lá, né? Era o que parecia, né? Entendi. Não, pode falar, perdão. Não, pode falar. Vocês saíram de lá com esperança de que ele ia escapar, pai achou? Claro, meu pai também achou, ele falou, pô, o Borghetti tá bem, né? Meu pai também, né, achou, acreditava, né, que ele ia conseguir escapar, entendeu? Porque é como eu falei, entendeu? Então, assim, aí eu vou falar de uma outra coisa, que não sei se você conhece gente assim. Eu não, que eu me lembro, não me lembro de ter, né? Não sei, não me lembro de gente. Mas, assim, tem certas pessoas que, por causa, como eu falei, ou porque acham que já estão muito velhas em relação à, né, expectativa de vida média, assim, ou porque tem uma doença grave, que era o caso do Borghetti, mas ele não era assim. Ou por, sei lá, qualquer que fosse outro motivo, chega uma hora que elas decidem se entregar, elas esperam a morte, né? Esperando a morte chegar, entendeu? Entendendo? Então, o Alborguete era o oposto disso. No bom sentido, né? Ele tinha esperança, né? Morreu fazendo planos, né? Que aliás, é, né? Entendeu? Sabe a questão, né? Bem, meus amigos do meu Paraná, do meu Brasil, de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, do Rio Grande. Amigos do mundo inteiro, aonde eu esteja chegando agora, através da TV Cadeia, né? Que breve, futuramente vai estar no ar, a TV Cadeia, goste ou não goste, tem gente que gosta, tem outros que não gostam. Hoje é dia, que dia é hoje, Serginho? Agora pegou, 17. Hoje é dia 17 de... Outubro de 2009. Uhum. Né? Para não dizer que isso aqui é uma farsa, que isso aqui é brincadeira, etc. Então eu quero agradecer os meus amigos que eu tenho espalhado na internet. A internet é algo fantástico, é algo inacreditável. Sabe por quê? Porque em vez do meu iogurte cair, o meu iogurte está crescendo a cada dia que passa, cara. A cada dia que passa. O seu Augusto e o Sérgio, eles fizeram uma pesquisa muito grande. E a cada dia que passa, o iogurte aumenta. Em vez de cair, em vez do meu nome, o Cadeia Alborguete, cair, eu estou crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Algo inacreditável. Então eu devo a todas essas pessoas, são milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então eu só tenho a agradecer e convidá-los. Veja, eu estou esperando só o meu cabelo crescer, já está começando a crescer. né? Se cabelo fosse importante, não nascia na bunda, é claro, né? Então, é claro que não nasceria na bunda, mas está crescendo. Daqui a pouco a gente chega lá. E eu quero agradecer a todos vocês e dizer que brevemente nós estaremos com a TV Cadeia no ar. É, durante esse período, o que aconteceu com a fusão? A fusão acabou ou ficou apresentando só o Ricardo? Ah, não, então, exatamente. A fusão, inclusive, aconteceu um nome assim, quer dizer, uma coisa assim, que era o seguinte. É, com a saída do Alborguete, eu não sei que fim levou a câmera, sei lá o quê, mas aí, né, deixou de ter imagem. Mas assim, dali a um certo tempo, o nome foi mudado para Fusão FM. Quer dizer, também não faz muito sentido, porque o rádio na web não tem nada disso, né? Uhum. E a AM, FM, né? Ondas curtas, né? Sim. Mas enfim, eu me lembro, veja, vou até te explicar um negócio que realmente é... É o seguinte, que assim, realmente, o Ricardo, né, começou, quer dizer, já tinha feito isso várias vezes, voltou a apresentar sozinho o programa. E aí, o Calvorghetti, acho que assim, ele apresentou o programa umas duas ou três vezes em janeiro de 2009, de 2010, não, desculpa, de 2009, e o último que ele apresentou, é incrível, né, tem uma coincidência estranha, assim, estranha, tô dizendo, não estou falando no mau sentido, mas uma coincidência interessante. Que assim, o último programa dele, ele fez o aniversário dele, 12 de fevereiro de 2009, né? Olha só. É, ele era do dia 12, né? 12 de fevereiro, aquariano, entendeu? Então, mas assim, você imagina, eu me lembro, né? O último programa que, né, retroativamente a gente sabe que foi o último, evidentemente, né? Que foi, como eu falei, do dia 12 de fevereiro de 2009, ele tava 1.000 por hora, como sempre. Normal. Sim, sim, porque... Quem quiser escutar o último programa dele, você tem no seu canal? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a minutagem do programa amanhã, se tudo der certo, amanhã mesmo eu ponho já o primeiro pedaço, assim por diante. Não, dá esse presente pros ouvintes daqui, ô Sérgio, eu tô te pedindo esse presente pros ouvintes. Posta o último programa dele na íntegra. Escreve lá, pode escrever, é 12 de fevereiro de 2009, último programa do Alborguete, pros ouvintes poderem, pra gente dar um presente pros ouvintes. Faz esse presente, pode ser? Tudo bem. Pode ser. Eu agradeço você. É, então, pode ser. E aí o último programa dele foi normal. Sim, foi normal, 1.000 por hora. Né? Então, assim, virado no Jiraya, né, como a gente fala. Então, assim, eu digo isso pelo seguinte, houve, mas aí, quer dizer, não era tão, né, no fim, assim, da vida dele, mas houve, um certo tempo antes, programas, é que ele tava bem, como a gente fala, assim, low profile, sabe? Eu tenho que ver o arquivo aqui, mas né, houve alguns, não foram muitos, mas foram alguns. Por exemplo, eu me lembro que teve um que ele devia estar, sei lá, viu, devia estar com a hemorroida bem, né, atacada, assim, que ele falou assim, foi nessa ocasião, uma das, né, algumas vezes lá que ele estava, né, como eu te falei, falando devagar, falando baixo, falando suavemente, tá, que ele falou assim, é como se eu estivesse defecando uma melancia, quer dizer, só podia ser hemorroida. Porque não me consta que ele tivesse algum problema na próstata. Acho que o negócio era só hemorroida. Entendi. Aliás, teve uma ocasião na TV Intervalo, no meio daquela merda toda de... Né, lembra que eu falei assim, que ele falava assim, né? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília, lembra disso? Sim. Então, nessa época, bem no olho do furacão, ele falou assim, ó, queria fazer uma... Ah, você já deve ter visto isso. Ele falou assim, queria fazer uma pergunta às autoridades do Paraná. Se alguém tiver culhão pra me responder, porque eu já tô com o saco na garganta, né, tô com vontade de mostrar minha bunda na internet, pra internet inteira ver a bunda do Dovorg. Aí ele falou assim, quando eu não como pimenta, o anel de couro, vê o meu anel de couro, né, quando eu não como pimenta, ele fica, não, mas como é pimenta, eu vou te contar, sai uma bola pra fora que tem que ficar com o dedo pra dentro. Meu nome é Luiz Carlos Alborguete, meu DRT 371. Foda-se! Tô com o saco cheio, a minha hemorroida já tá saindo pra fora, estufa, o meu cu parece uma couve-flor quando essa bosta vem, é só eu comer pimenta, ontem eu resolvi comer uma pimenta do reino, fui pro banheiro, caguei sangue, meu cu parecia uma couve-flor, e eu ouvi no Jornal Nacional, corrupção, Corrupção. E o meu cu parecendo uma couve-flor, eu com a hemorroida enfiando a hemorroida com o dedo pra dentro. Com o dedo pra dentro. Não, borga couve-flor. Couve-flor? Não, agora, né, velho? Couve-flor pegando fogo. Fogo! Fogo! Eu fui dormir com a couve-flor pegando fogo. Fogo! Fogo! Fogo! Eu fui dormir com a couve-flor pegando fogo. Fogo! Fogo! Fogo! Foi uma ardência que nasceu dentro de mim e que me deixou assim. Hoje era Thalizinha, eu fui no banheiro agora, passei a mão. Ô, Sérgio. Não, pode falar. Não, só pra terminar, que assim, essa foi a ocasião em que ele falou aquele negócio engraçadíssimo das praias do Paraná, lembra? Lembra? né, dele falando assim, pô, por que que o governador... Isso realmente é uma coisa, né, de se pensar. Nossa pois senhora! Então, por que não? Porque ele falou um negócio que, sabe aquela... Bom, eu vou contar, porque aí você vai lembrar. Ele falou assim, por que que o governador do Paraná, seu Roberto Requião, boa tarde, seu governador Requião, por que que o senhor tem um apartamento em Balneário Camboriú, né, no litoral catarinense? Por que que o senhor não tem apartamento nas praias do Paraná? Ele falou assim, por que as praias do Paraná... Aí colocou, ele cometeu um erro de concordância maravilhoso, ele falou assim, por que as praias do Paraná é uma merda, sabe? Aí ele falava assim, porque quando você entra na água, é um monte de merda, então você tem que... Né, você, bom, enfim, depois, aqui, primeiro vou concentrar, programa dele do que a universidade dele também. Primeira página do jornal Gazeta do Povo, de domingo. Por que que o Paraná, por que que o governador do Paraná, senhor Roberto Requião, boa tarde, governador. Por que que o senhor tem um apartamento em Balneário Camboriú? Por que que o senhor não tem apartamento nas praias do Paraná? Porque as praias do Paraná é uma merda. Quando você entra na água, você tem que tirar a merda do lado, que é cada cocôzaço desse tamanho duro, entendeu? Aquela fedentina de merda. Em todas as praias do Paraná, você tem que primeiro mergulhar, já levanta com um troço de merda na cabeça. Quando não tá na cabeça, tá dentro das orelhas. Quando não tá nas orelhas, tá na boca. Você sai da água comendo merda. As praias do Paraná estão uma merda. Uma merda! Ah! Se você descer hoje no Paraná, você só vê ventes. É ou não é, Ricardo? Ventes. Aqueles que não têm grana têm que ficar nas praias do Paraná tomando um banho no meio do cocô. Mas não é cocôzinho de gato, não. É cocô, é uma lapa de merda. A hora que você mergulha, você tem que tirar a merda do lado, aí entrar na praia. Para você tomar banho nas praias do Paraná, primeiro você tem que tirar a merda que está no mar. Porque todo mundo resolveu cagar no mar. As praias do Paraná estão abandonadas. É uma putaria. Ninguém faz merda nenhuma. Só tem merda lá. Não tem esgoto. O cara caga em casa, a merda vai pro mar. O cara mija em casa, a merda vai pro mar. O cara trepa em casa, joga a camisinha no mar. O esperma vai pro mar. Só tem merda, só tem esgoto, tá uma merda. Tem merda na areia e merda... Não, o cara caga dentro de casa, caga no apartamento, a merda... Ô, Sérgio, tem um cartunista que acabou se destacando lá, que é o Latuf. E o Latuf, anos depois, veio a se revelar o absoluto extremo do Borghetti, da esquerda insana. Não, mas desculpa interromper, mas é o seguinte, veja, eu me lembro que mesmo assim, no comecinho daquela, né, da primeira, o nome que era lá, Rádio Intervalo, em 2006, né, em março, o Al Borghetti tinha mencionado o Latuf, aquela história toda. Aí o Latuf entrou por telefone e falou assim, E, sabe, ele deixou bem claro. Mas o Alborguete, assim, é, de maneira, não só diplomática, mas esperto, né, no bom sentido, ele, né, não bateu de frente. Então, assim, porque o Latour falou assim, ah, nós temos perfis ideológicos muito diferentes. Ele falou assim, ah, porque eu tenho não sei o que lá dos comunistas, sei lá, entrou, contou tudo. Aí o Alborguete, em vez de, né, de entrar por cima, ele foi de lado, entendeu? Então, assim, né, conseguiu, não teve, né? Entendeu a questão? Não, eu entendo o seu ponto de vista. É, eu bati boca com o Latuf, inclusive. Com isso aí, com essa questão. E eu discuti com ele, mas. Discuti, eu digo pela internet. Eu mandei mensagem pra ele: Ô Latuf, você não tem vergonha de fazer essas coisas, não? Eu acho que eu sei o que é, mas fala. Ele realmente, ideologicamente, é difícil. Não, mas o ponto que eu quero bater em você é outra coisa. O que você acha que o Alborguete pensaria dessas coisas que ele faz, assim? O que você pensa? Mas, olha, eu imagino, né? Claramente, não posso afirmar, porque também. Mas eu tenho a nítida impressão de que o Alborguete ia quebrar a mesa dele no meio. Você acha que ele iria se revoltar com isso? Claro, mas ele ia arrebentar a mesa e o cacete no meio. Agora, Sérgio, vamos entrar em assuntos espinhosos aqui. Vamos lá. Dois assuntos que eu sei que você conhece e pode falar. Chegou a hora da gente falar do assunto espinhoso. A morte da filha do Alborguete nunca foi explicada, você sabe a fundo. E a morte do filho do Alborguete recente ficou meio no ar, mas segundo o documentário do Alborguete dá a entender que foi de overdose. Não sei se foi. Estou só repassando o documentário, dá a entender que foi overdose. Como é que foi a morte dos dois filhos dele, o Sérgio? Vamos lá. Não, então, veja, não é que eu sei a fundo, né, no caso da filha, mas assim, eu sei o que ele comentava, né? Então ele falava, quando ele foi no Super Pop, ele falou que ela estava com 110 quilos e tal. Aí, e além disso, usava droga, não, alguma coisa. E aí ele até comentou, né, que por, sei lá, imagino que, né, apenas uma coincidência, foi internada numa clínica, eu não sei aonde, que quem estava lá era Vera Fischer. E aí, assim, aí aconteceu basicamente que ela fez aquela cirurgia, isso, né, o Alborguete contou, das argolas. Só que aí alguma coisa aconteceu que as argolas estouraram, deu tumor, coisa terrível. Aí, o Alborguete foi nessa que ele contou lá no Super Pop. Ele falou assim, aí eu saquei a prevista lá, a morte da minha, né? Quer dizer, na verdade ele falou, usou o verbo prever, mas não é bem prever, que ele ficou sabendo imediatamente, sei lá, não sei de que maneira, mas é coisa esquisita. Que ele falou assim, na morte dela, que ele falou assim, porque ele falou lá, tava, né, no estúdio lá do Cadê, aquela história toda, não sei se era um intervalo, aí ele falou pra quem tava ali, né, cameraman, sei lá quem, falou assim, minha filha tá morrendo, tá se, né, matando, se jogando do shopping e então, tal. Não deu 5 minutos, algum segurança, talvez até policial, sei lá quem, do Shopping Cristal, né, não sei, é um shopping famoso lá em Curitiba, o Shopping Cristal ligou pra Borghetti, porque, né, pegou a documentação. Caraca, maluco, ela se matou? Sim, ela pulou da marquise do Shopping Cristal. Tá de sacanagem, meu irmão. No caso do filho, realmente não sei. Caramba, cara. Mas desculpa, que eu tô meio por fora. Do filho foi qual filho? Não entendi. O Luiz Eduardo. Ih, nossa, realmente, o Luiz Eduardo eu conheci ele pessoalmente, mas não, enfim. Não sabia. Bom, ô Sérgio, agora pra gente fechar. Com relação a achar os materiais dele, é uma dificuldade extrema. Você não consegue fazer. Por que ainda não foi feito um museu do Alborguete? O que está faltando para fazer um museu dele? E eu queria que você falasse por que é tão difícil achar as coisas dele na internet. Não, então, porque, veja, eu vou dar um exemplo de uma coisa que tem a ver comigo e com a minha família. Na verdade, dois exemplos. Duas décadas atrás, quando aconteceu aquela transição do VHS para o DVD, nós que eu digo, a minha família, nós dormimos no ponto no que se refere àquele negócio de fazer a chamada VHS RIP, né, de digitalizar as fitas e tal. Perdemos quase tudo, infelizmente. Não deu para aproveitar quase nada. Sim. Então, isso aconteceu dessa questão. Hoje em dia, eu estou escaneando centenas de fotos de álbuns, né? Porque não por nada, porque eu nasci em 85, meu irmão nasceu em 86, nós somos da época do álbum de papel, quer dizer, essas coisas que, né, não vão mais ter, né? Então, assim, então a gente está digitalizando, porque também, veja, mesmo no caso de fotografia, também se passar muito tempo, começa a apodrecer, né? O que, que eu quero dizer com isso? Foi aquilo que eu falei em off pra você, né? Que assim, veja, alguém tem que coordenar, né? Sei lá, vai, a Maria Auxiliadora, outros parentes dele e tal, pra decidir, né? Quem vai, pô, sabe, escanear as fotos, eu te falei, documentos, diploma, certificado, sei lá, não entendeu? Se tem, que eu não sei se tem, mas também seria uma questão de perguntar, alguma fita VHS, se é que já não apodreceu, porque faz muito tempo, né? Entendeu? Entendeu? Coisas assim, né? Mas assim... Mas de quem que tá faltando o interesse? Fala aí, fala a verdade. Ah, não sei, porque assim, veja, o problema é que é uma coisa... porque assim, não tem só isso, mas assim... Ah, por exemplo, sei lá, eventuais cacetes que ele tenha usado, né, ao longo do tempo, entendeu? Toalhas, né, não sei. Ah, por exemplo, eu sei que, não por nada, mas só mencionar o fato. Há um tempo atrás eu vi na internet o Leonardo Henrique, né, o Capote, postou em algum... Não sei se foi no Facebook, né, uma toalha... aquelas toalhinhas azul celeste, né, que o Alborguete usava. Sim. Bordado no nome dele e tal. E aí ele comentou, né, que o Alborguete deu essa pra ele. E o Alborguete falou até o nome, o número exato, eu me lembro, né, quando eu entrevistei ele, que ele falou que ele tinha 78 toalhas, né, bordadas por senhoras que também eram fãs dele, né? Entendi. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, não só, mas por exemplo, onde que foram parar as roupas dele, né? Onde que foram, sei lá, vai. Recortes de jornal, evidentemente. Tem que ser digitalizados logo, senão apodrecem, né? Então, entendeu, né? É tanta coisa, né? Não, mas você meio que fugiu da pergunta. O que que tá faltando... O que que tá faltando para a gente fazer um museu do Borghetti? De quem tem que partir o interesse? Por que que isso ainda não tá disponível? Não, veja, eu não posso responder de maneira afirmativa por quê. Mas, veja, a impressão que eu tenho, já que você tá me, né, cutucando, então assim, a impressão que eu tenho... É que de um lado tem a Maria Auxiliadora, do outro lado a família, né, a outra parte da família, que às vezes não estão falando a mesma língua. Né? Porque houve uma divisão. Sim, houve um racha, se é que já não havia. Entendi. Mas tá, tudo bem. Então, se você não quer mexer nesse assunto, eu respeito você. Então, eu vou mudar a pergunta, então. Hernani, deixa eu só explicar. Não é uma questão necessariamente de não querer mexer. Eu não sei, entendeu? Estou dizendo assim, não tenho a menor ideia. Tá, mas então eu vou mudar a pergunta. Você não acha uma sacanagem... Então eu vou mudar a pergunta pra não atacar ninguém. Não seja esse o problema. Você não acha uma sacanagem? Você não acha uma ingratidão do povo brasileiro? Tô falando do povo brasileiro. A gente não ter um memorial de um cara que foi de uma importância absurda pra história da comunicação, pra história até da política... Você não acha um absurdo não ter um museu, um memorial, uma coisa dele? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Não diria. É uma questão da palavra. Assim. Eu não diria que é um absurdo, mas é uma pena. Entendi. Não, tudo bem, então. Eu entendo do seu lado, tudo bem. Pra gente fechar, os programas dele completos. Você tem todos os programas completos? Como é que é? Então, evidentemente, vamos usar aquela resposta estatística, né, e até usada em outros anos, vai, 99% eu tenho, porque é lógico que pode ter, que isso aí é o seguinte, aí é uma explicação de um negócio que eu acho que deve ter evoluído muito tecnologicamente. Como é que era feito, né, feita a gravação, né, do Cadeia? Primeiro, eu não consigo entender, sabe, por que, né, que o Leonardo Henrique e ou o Pablo não gravavam eles próprios, né, durante ali, né? Então, havia uns 3 ou 4 caras ali no Orkut, né, que tomavam, né, esse cuidado de gravar, né, todo dia direitinho e postar, dali a pouco, né? Certo. Então, tinha lá, lembra daquele, na época estava começando, eu acho, lembra daquele ForShared, né? Sim, sim, sim. Então, aí eles postavam no ForShared. Eu, por minha vez, também precavido, tomei o cuidado de não deixar... Sabe aquela hora que você deixa pra, aquela coisa assim? Que você deixa pra fazer outra hora, se esquece e se fode, né? Sim. Então, eu tomei o cuidado de nunca deixar pra mais tarde. Pra não esquecer e tal. Né? Então, eu sempre clicava ali, né, ia... Deixava, né, salvando no meu computador e ia fazer outra coisa lá, que quer, entendeu? Então eu tenho, vai, não vou dizer que é 100%, mas sei lá, vai, 99%. E quando que você planeja... você não tem ciúme com esse programa, não, né? Você vai divulgar isso para as pessoas? Para um download, claro, para alguma coisa? Claro, porque, veja, isso aí... É que assim, veja, o que eu faço no meu canal é justamente fazer uma divisão, né, de assuntos, essa coisa assim, nada mais do que isso, né? Mas você tem plano de fazer uma lista com esses downloads total, soltar um link, fazer alguma coisa ou não? Você sabe fazer isso? Aí a gente pode... é uma questão técnica. Claro, porque, veja... Eu, assim, é uma questão puramente técnica, né? Porque eu não sei fazer isso que você sugeriu. Aliás, é uma sugestão muito inteligente, muito boa. Mas se você souber, ou você conhecer alguém que sabe, me põe em contato com essa pessoa. Porque aí a gente pode criar, veja só que legal. Você fez aquela pergunta, né? Ficou me cutucando, do acervo físico, né? Isso aí não tá na minha, não é da minha alçada, né? Não tenho nenhum poder sobre isso. Agora, o acervo virtual dos programas, eu tenho no meu computador, né? Se algum ouvinte, falando sério, Sérgio, se algum ouvinte que está escutando aqui se interessar em fazer isso, em postar tudo num link, alguma coisa, ele pode entrar em contato com você? Claro, passa o meu e-mail, né? Ou até, vai, mais fácil hoje em dia, né? Meu zap, entendeu? Sabe? Não, não precisa nem ser pro zap. Só repete para mim, repete para mim o seu Facebook e a forma de contato, porque aí algum ouvinte que está escutando agora já pode entrar em contato com você direto agora. Por onde que ele fala com você? Não, então, mas é como eu te falei, como meu nome não é, né, nome comum, tá, então assim, tem muitos homônimos, então é melhor eu passar meu e-mail aqui agora. Repete o e-mail, por favor. Então, é sergio.pereira1985. Então, sergio.pereira1985@uol.com.br. Então, ô Sérgio, eu vou deixar o seu e-mail na descrição. Eu tô falando, o ouvinte que tiver interesse em pegar isso aí e ajudar o Sérgio, vai ser de um grande favor pra história. Vamos fazer isso, Sérgio. Vamos fazer esse negócio? Claro, porque o ideal, né, pensando nessa maneira, que foi justamente o que eu quis te dizer agora, né, que assim... Eu não tenho nenhum poder sobre o acervo físico, mas sobre esse acervo virtual, tá aqui, né? Então, assim, realmente fazer assim, algum tipo de... Como é que fala? Algum tipo de lista, né? Mas de uma maneira bem que tenha uma interface amigável. Bacana. Sérgio, agora pra gente fechar. Últimas perguntas. Muitos afirmam categoricamente, e eu sou um dos que acredita nisso, que a participação do Alborguete na internet está diretamente ligada a dois fenômenos. O primeiro, o retorno de um espírito de conservadorismo que voltou nos últimos anos. Segundo, a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Todos dizem, não, todos não, muitos dizem que esse espírito ele foi crescendo com o Alborguete e isso foi sendo espalhado pela internet e voltou esse espírito de conservadorismo e esse desejo por votar nele. Não tô dizendo se ele é bom, não tô dizendo se o Alborguete estava certo, estava errado. Tô te perguntando agora uma pergunta técnica. Na sua opinião, o Alborguete foi mesmo importante, né, nesse processo? O que você pensa sobre isso? Olha, o que eu posso dizer que realmente foi, né, passadas duas décadas, é que de fato, né, o Alborguete fez na internet, não apenas ele foi, né, se a gente parar para pensar, o primeiro youtuber, pelo menos o primeiro youtuber muito famoso, né, da internet brasileira, como também ele ajudou a fazer na internet um contraponto naquela época ao PT, né, o Partido da Trolha, como eu dizia. Então você enxerga que, por ele ser oposição ao PT, ele fortaleceu o outro lado? Sim. Além disso... Também tem um... por exemplo, já que nós estamos falando dessas questões, assim, né, que são literalmente da política, né, você sabe muito bem, né, que o Alborguete... Vai, vou usar uma palavra, né? O Alborguete profetizou várias vezes, durante todo esse período em que ele apresentou o programa na internet, que o Sérgio Moro viraria ministro da Justiça. Né? Muito curioso isso. Ele acertou com quase 12 anos de antecedência, pô. Isso é surreal, pô. É, justamente, é. Entendeu? Mas, não, e também, mas você acha que ele ficar decepcionado falar... com hoje? Ou você acha que ele entenderia? Ah, é difícil, porque assim... É, sei lá, porque assim... É, nossa, é uma questão muito complexa, mas assim... Acontece que... É, sei lá, certa, muitas coisas, né? Que o Bolsonaro e vários ministros e várias pessoas que estão ligadas de alguma maneira ao governo estão, né, falando muita, tanta besteira desde o início, né, do governo, ainda, né, no ano passado. Você acha que isso ele reprovaria? É, eu imagino. É, eu acho que ele ia repudiar, porque realmente é nojento, aquele negócio daquele secretário de, sei lá, cultura, sei lá, aquele Roberto Alvim, né? Que fez um vídeo, pô, eu já li sobre esse assunto, eu conheço isso. Que assim, aquele vídeo lá, né, imitando Joseph Goebbels, né, ministro da propaganda do Hitler, a estética daquele vídeo é toda uma cópia, né, do Goebbels, tá? Sim. Entendeu? Eu digo que o Alborguete provavelmente falaria bastante sobre esse assunto pelo seguinte: ele me contou que nessa época, né, que ele estava ali, né, na internet, né, fazendo, né, programa na internet, então, ele falou assim que ele era, sei lá, fazia uma assessoria, alguma coisa assim, né, de imprensa, inclusive, do cara que era, na época, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, que era um cara lá que é judeu, chamado Nelson Justus. Não sei nem se é parente daquele cara famoso lá, não. Sim. Entendeu? Não sei, eu sei que assim, eu me lembro que naqueles extras, né, do documentário do Gabriel, você deve se lembrar, que a Maria Auxiliadora fala, né, que ele, sei lá, mas isso também, esse documentário, né, foi feito, né, foi lançado, né, no, sei lá, em novembro, né, do ano passado, dezembro, da, né, a Maria Auxiliadora falando, assim, né, que, sei lá, ficaria muito, ele ficaria muito feliz, assim, de ter um presidente, né, que é de direita, não sei o que, a priori sim, não sei, né, esses detalhes, assim. Entendi. Muitas pessoas afirmam que com a popularidade que o Alborguete alcançou hoje, que foi tardia, infelizmente, ele facilmente teria sido eleito. Você também pensa assim? Ah, provavelmente, mas assim, veja, é que também tem um detalhe, o fato do Alborguete estar, né, ter migrado, né, para a internet, que causou, né, essa fase, essa história toda, né, do programa, que foi muito legal, né, acima de tudo, deixa eu só tomar uma água. O fato de, o Alborguete me explicou, e faz todo sentido, né, quando o Requião ganhou, né, a eleição para governador do Paraná. Então, evidentemente, as portas, né, digamos assim, das emissoras de rádio e de TV se fecharam para o Alborguete. Porque, né, pelo visto, a rixa ali já era anterior. Né? Então, o que deu uma melhorada, né, inclusive financeiramente, imagina, foi a... Lembra aquele negócio do patrocínio da prefeitura, né, de Curitiba, né? Sim. Ele falava, né, do Beto Richa, que depois virou governador, mas aí, quer dizer, foi... Depois, mais, né, um que bota na conta dele, viu? Mais um. Não, bota na conta o quê? Não entendi. Mais um que diz que foi por causa do Alborguete que se elegeu. Claro. E faz muito sentido, faz muito sentido, porque o pessoal fica ouvindo os programas antigos e fica ouvindo os elogios dele. Faz sentido. Não, mas é claro, com certeza, porque realmente o... Né, não foi... Quer dizer, isso ajudou muito o Beto Richa a ser eleito governador, claro. Yeah. Assim, não, bom, basicamente é isso mesmo, né? Bom, ô Sérgio, pra terminar, você tá pra lançar um livro dele. Qual que é o plano seu de lançar em que ano? Então, infelizmente, veja, essa... Eu não tinha te falado, né, que não vai dar. Porque assim, infelizmente, acontece que, sabe, não tem como eu fazer uma, né, a biografia dele, sabe, né, infelizmente, sabe? Por quê? É que não faria muito sentido, sei lá, imagina, assim, não faria muito sentido, assim, sei lá, vai, é que eu não tenho nem dinheiro para isso, assim, sei lá, de ir, sabe, lá pro Paraná para pesquisar, sabe, é que não dá, não tem. Mas você não tem vontade de fazer isso? Ah, veja, aí também, né, aproveitando a tua audiência, se algum ouvinte, né, tiver algum material, alguma coisa assim, que dê pra gente pegar como gancho para escrever alguma coisa, tô nessa, eu adoro escrever. Porque você poderia, ou seja, modéstia à parte, eu vou abrir o jogo, você não, também não é pobre, né? Vamos ser sinceros. Você não tem vontade de pegar aí pra Andradina, atrás dos parentes dele, bater umas fotos, rodar o Brasil? Você não tem vontade de parar a sua vida por um tempo e se dedicar a esse projeto da sua vida? Então, vamos fazer o seguinte, numa próxima, sei lá, numa próxima entrevista a gente, né, fala sobre esse assunto. Combinado. É. Meu irmão, pra fechar a entrevista, agora eu queria que você falasse em tempo livre, você falasse tudo que você pensa, pra fechar. Fala, o que você vai falar? Não, é que eu me lembrei do seguinte, então vou reiterar, né, e gostaria que você também me ajudasse, que assim, essa ideia, né, que você acabou de ter durante aqui a entrevista, é ótima, que assim, montar, né, eu não sei nem como é que se falaria, sei lá, museu virtual, né, alguma coisa assim. Uhum. Eu imagino essa denominação, né, museu virtual. É justamente com os programas, entendeu? Com uma interface amigável, né, eu não manjo nada disso, para que as pessoas possam, né, se elas quiserem, baixar, entendeu? Escutar, ver, né, entendeu? Ah, isso... Os ouvintes vão te ajudar, eu tenho certeza. Ô Sérgio, pra gente fechar a entrevista agora, fala em tempo livre, tudo que você quiser, tudo que você sentir. Qual que foi os grandes legados que o Alborguete deixou na Terra, na sua visão, como um profundo entendedor da história dele? Como é que você enxerga o legado que ele deixou na Terra e as coisas que permearam mesmo a história por ele? Olha, por exemplo, a carreira dele durou, né, basicamente 40 anos. E ele, se você prestar atenção em VHS que tem, né, dos anos 90, por aí, ou até 80, e mais recentemente na internet, aquela história toda, né, ele passou... a julgar por esses registros que a gente tem, passou 40 anos falando as mesmas coisas. Quer dizer, ele realmente foi uma pessoa extremamente coerente. Né? Ele não traiu os valores dele? Não, então isso justamente porque... porque, inclusive, né, acontece que ele... como é que eu vou dizer? Ele não apenas ele não traiu os valores dele, como também... Bom, dando um exemplo, que é uma coisa que ainda mais aqui no Brasil é muito rara, né? Você vê, faz 11 anos que ele morreu. Não se ouve falar de nada, né, que deponha contra a honestidade dele, entendeu? Né, contra, sabe? Não é verdade? Você escutou alguma coisa? Não. Sempre só elogio. Pois é, porque um político morrer, passar 11 anos e você não escutar nada, realmente é incrível, né? Verdade. Né, eu tô dizendo, não escutar nada sobre, né, que deponha contra, né, a honestidade dele, a moral dele, né? Então, na sua opinião, o legado que ele deixou foi os valores e a honestidade. Sim, claro. E daí, além disso, por exemplo, vai, já que você pediu para eu falar, então assim, eu me lembrei do seguinte, no início lá da TV, da Rádio Intervalo, lá por volta de março, abril, né, por aí, ele contou um negócio que, assim, é verdade... Sabe aquela história que você sabe, você conhece a pessoa, você fala, não, até esse ponto aqui é verdade, o resto ele enfeitou, que assim... Mas eu digo enfeitar, né, ou inventar no bom sentido. Afinal de contas, eu conheci a gente. Então, assim, ele falou o seguinte... a gente sabe que é verdade, que assim, ele, né, qualquer que fosse o lugar em que ele passasse lá, a rádio, sei lá onde, né, que ele fosse fazer o programa Cadeia, dali a pouco o povo descobria, ele nunca entendeu como, mas o povo descobria, ele até brincava, o pessoal cheira, conhece, né, sente o cheiro do Alborguete, tal, o povo, tal, entendeu? Enfim, o pessoal dava um jeito de descobrir, né, onde ele estava, e ia na porta dele, né, pedir, sei lá, ajuda, pra, enfim, uma série de coisas. E aí ele falou um negócio que foi, sei lá, talvez assim, ele aproveitou para, né, dar uma carcada no PT, e foi um negócio maravilhoso, porque assim, mas eu sei, né, que não é assim, né, que ele falou, veja, né, já era aquele ano, né, que foi da reeleição do Lula, né? Sim. Aí assim, 2006. E ele falou, porque, né, vem o pessoal aqui, certamente, na porta ali, né, de onde era, sei lá, né? A pessoa aqui pedia, né, não sei o quê. Aí ele falava assim, ele falava assim, ele não falou endereço, né, para não ser processado. Mas, eu vou dar o endereço aqui, não falou qual, né? Eu vou a rua tal, número tal, aqui da, mas aqui é o diretório do... Ele falou exatamente assim, diretório do PT e tal. Aí eles prometeram lá, né, lembra aquela história? Prometeram, né, cesta básica, não sei o quê. Não, sim, mas veja. Mas eu tenho certeza de que isso aí ele falou só para carcar o PT, porque assim, o que deve ter acontecido de fato é que ele tirou do bolso dele para ajudar o povo lá, para ajudar o presidente. Com certeza, não, com certeza. Claro, entendeu a questão? Não que ele não ia, ele só falou esse negócio de mandar para o diretório do PT, né? Rua tal, o número que ele não falou, a rua, mas tudo bem. Onde que era lá o diretório do PT lá de Curitiba, porque tá, pra aproveitar para dar uma pancada no PT. Mas o que deve ter acontecido foi isso, né? Dele ajudar o povo, ele próprio. Bom, ô Sérgio, quero agradecer muito sua participação. Quero agradecer você ter dedicado esse tempo. E quero convidar os ouvintes a conhecer o canal seu. E se tiver algum ouvinte que estiver interessado em subir isso para algum... ou algum Google Drive, alguma coisa, pra gente ver o que pode ser feito. É, o ouvinte que tiver interesse, mande um e-mail. Vamos manter o acervo. Eu quero ter acesso a esses programas. Vai ser um prazer. O ouvinte que tiver interesse, vamos manter o legado do Borghetti vivo e que mande uma mensagem pra você. Isso. Então, é assim. Até queria te perguntar, porque eu falei agora há pouco, mas não sei o que você acha desse nome, né? Museu Virtual. É uma boa. Museu do Dow. Ah, não, então assim, é Museu do Dow. A gente vê, né? A gente vê. Sérgio, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. E só aguardar aí as mensagens pra ver o que a gente pode fazer, tá bom? Falou. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Sérgio. E falou! Despede, Aso. Ah, não. Falou então, tchau, um beijo na de falso moralismo.